nada como um beijo doce molhado pra gente curtir o sabor dessa vida. Esse sabor refrescante, cremoso, gelado do sorvete chapinha. Meu sorvete é chapinha. Chapinha, o sabor da alegria. Chapinha, o sabor da alegria. Todos os dias, o Nordestão está trabalhando para garantir um ambiente agradável, seguro e saudável para você. Estamos nos adaptando a uma nova realidade e cumprindo a nossa parte, monitorando e protegendo os nossos funcionários, facilitando e respeitando as normas de circulação dos clientes. Porque o mais importante é preservar o bem-estar de todos, com o carinho e a excelência de sempre. Nordestão, um novo desafio. O mesmo compromisso com você. Você sabia que sua caixa d'água ou reservatório precisam de uma limpeza periódica e regular? Além disso, realizar essa manutenção é fundamental para preservar a qualidade da água da sua casa, reduzindo o risco de doenças e proliferação de insetos. Somos a principal referência em limpeza de reservatórios e caixa d'água do RN. Solicite seu orçamento, contrate o nosso serviço e garanta a limpeza ideal de seus reservatórios. Ligue agora para Santal Controle de Pragas, fone 84-3613-1212 ou 99143-5566. Futebol CBN, a maneira mais inteligente de você acompanhar as vitórias do seu time. Na CBN, você tem emoção na dose certa, uma goleada de informações e ainda joga com o nosso time. Entre em campo com a CBN, a rádio que toca notícia também no esporte. Se chama mesmo pra valer, rola bola, é hora. O meu time agora dá um show, vibra, grita, galera. Canta forte, chega junto, faz o gol, acredita, isso é que é futebol. No meio do povo, torcendo de novo, é emoção. Futebol CBN. Rodrigo Ferreira. Enquanto a bola não rola. Beleza. Beleza! Alô, alô, galera! Muito boa tarde para você que está sintonizado na Rádio CBN Natal 91,1 FM. São exatamente 14 horas com mais 7 minutos, 2 da tarde com mais 7 minutos em Natal, a capital espacial do Brasil. E a partir de agora você confere mais uma jornada esportiva nas emissoras da Rede Tropical, o maior grupo de comunicação do Rio Grande do Norte. Abraçando a você que já nos acompanha através da frequência 91,1 FM, nos aplicativos de rádio e também nas nossas redes sociais. Lembrando que você nos encontra facilmente no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube pesquisando por CBN Natal e acompanha toda a programação local da primeira emissora All News do nosso Rio Grande do Norte. Lembrando também a você que a Rádio CBN Natal tem ampla cobertura e está presente em mais de 50 cidades do nosso estado, incluindo municípios polos como Ceará-Mirim, Goianinha, São José do Ipibu, João Câmara, Macaíba, Touros e vários outros. Em nome de Santal Controle de Praga, sorvetes, chapinha, o sabor da alegria, supermercado Nordestão, tintas Coral, tudo de cor para você, e HE, tudo para a sua obra, desejamos a você boas-vindas à transmissão multiplataforma do Futebol CBN. Eu sou Rodrigo Ferreira e a Central Brasileira de Notícias em Natal pede passagem para entrar em campo a partir de agora e levar até você todas as emoções de 4 de julho do Piauí e ABC, jogão válido pelo Campeonato Brasileiro da Série D, fase de oitavas de final. E que acontece daqui a pouquinho, a partir das 15 horas no estádio da Arena Itacoatiara, na cidade de Piripiri, interior do estado do Piauí. né? Esse jogo vai ser lá na cidade de Piripiri, um calor danado. Você vai curtir todos os detalhes dessa partida com a narração de Alisson Bala, os comentários de Diego Breno e as reportagens desse que você fala, Rodrigo Ferreira, além do comando técnico de Tony Lima e Paulo Cardoso Júnior, diretamente dos estúdios da CBN, na Avenida Romualdo Galvão. Lembrando a você, amigo ouvinte, que a sua participação ao longo de toda a jornada é de fundamental importância. Você pode mandar a sua mensagem para ser lida ao vivo durante a transmissão através do nosso WhatsApp. Anote aí, 849-9973-5736, repetindo, 9-9973-5736, ou se você preferir, você pode comentar no chat ao vivo das transmissões no YouTube e Facebook da CBN. Participe, comente e cornete à vontade, porque aqui na CBN, o torcedor sempre será a voz principal do nosso futebol. Estamos começando mais uma jornada esportiva e já vamos trazer logo para você, amigo ouvinte e torcedor, do futebol potiguar aqui na Rádio CBN Natal, algumas das principais partidas desta fase de oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro, né? Estamos já, repito, na fase de oitavas de final, né? É o segundo mata-mata da competição. E o que acontece? São oito confrontos em ida e volta. Desses oito confrontos de ida, quatro partidas já aconteceram neste último sábado, né? Passando para você aqui agora os resultados, tivemos a vitória do Atlético Cearense por 2-0 contra a equipe do Paragominas. O Esportivo do Rio Grande do Sul perdeu em casa para a Ferroviária pelo marcador de 2-1. Em Campina Grande, a equipe do Campinense fez 2-1 para cima do Guarani de Sobral. E em Caxias do Sul, o Caxias venceu a equipe do União Rondonópolis do Mato Grosso pelo marcador de 2-0. Então não tivemos nenhum empate ontem nos quatro primeiros jogos das oitavas de final, confrontos de ida, com duas classificações aí, podemos dizer, bem encaminhadas, né? O caso do Atlético Cearense e do Caxias, que venceram seus confrontos pelo marcador de 2-0. Neste domingão teremos outros quatro confrontos para fechar aí os jogos de ida das oitavas de final do Campeonato Brasileiro. 15 horas você confere aqui na CBN, 4 de julho e ABC na Arena Itacoatiara, em Piripiri. Em Uberlândia, Minas Gerais, o time da casa recebe o Joinville a partir das 4 da tarde. 4 da tarde também teremos Cianorte do Paraná e Aparecidense de Goiás. E também às 4 da tarde, outro jogo que você vai conferir aqui na CBN, América e Moto Clube, com a narração de Humberto de Souza, comentários de Nilton César e as reportagens de Hugo Monte. Galera vai estar lá na Arena das Dunas, trazendo também todos os detalhes para você. Importante lembrar, você que está nos ouvindo aqui agora pelo rádio, né, através dos 91,1 FM da CBN, você vai curtir todo o primeiro tempo de ABC e 4 de julho, 4 de julho ABC, com a nossa equipe aqui, Alisson Bala, Diego Breno, Rodrigo Ferreira. Após o primeiro tempo, né, assim que o árbitro finalizar o primeiro tempo em Piripiri, a gente passa o comando da jornada para a Arena das Dunas, mas você, torcedor da ABC, que quiser acompanhar o segundo tempo na íntegra, sem aquele negócio famigerado de 5 para lá, 5 para cá, aquele negócio que ninguém gosta, né? Então, se você, torcedor da ABC, quiser continuar ouvindo a jornada da CBN, nós vamos continuar com o segundo tempo, comentários, pós-jogo também, tudo normalmente no nosso canal, no youtube.com/CBN Natal. Então, nós vamos transmitir integralmente a partir da 4 de julho ABC, sendo o primeiro tempo no rádio e também no YouTube, o segundo tempo e o pós-jogo apenas no nosso canal no youtube.com/CBN Natal. Então, torcedor da ABC, fique conosco até o final da jornada, porque vai ser muito bacana. Ao torcedor da América, a partir das 3h45 da tarde, você vai conferir também todos os detalhes no rádio e também no YouTube. As duas transmissões estarão simultaneamente no YouTube. Você vai conferir também todos os detalhes de América e Moto Clube com o timaço da CBN, que vai estar lá na Arena das Dunas. Beleza? Vamos também dar uma passadinha aqui pelos jogos principais da Série A do Campeonato Brasileiro, porque tivemos jogo também hoje pela manhã, né? Equipe do Flamengo enfrentou o América Mineiro fora de casa, fez 1-0 aos 43 minutos do segundo tempo com o Michael, mas aos 49 tomou o gol de empate com o Alê de cabeça, né? Então, América Mineiro e Flamengo empataram hoje mais cedo lá na Arena Independência, em Belo Horizonte, pelo placar de 1-1. Ontem nós tivemos outras três partidas pelo Campeonato Brasileiro da Série A. O Ceará, no Castelão, venceu a Chapecoense por 1-0. Na Arena Corinthians, né, a Neoquímica Arena, o Corinthians fez 2-1 no rival Palmeiras, e o São Paulo jogando no Morumbi não saiu do 0-0 contra a equipe do Atlético Mineiro. Pela Série A do Brasileirão, temos ainda hoje outros confrontos, como por exemplo Juventude Santos, Fluminense Red Bull Bragantino, Internacional e Bahia, Atlético Paranaense Grêmio, Sport Fortaleza e Atlético Goianiense Cuiabá. Todos esses jogos serão realizados ainda neste domingo, variando aí entre as 16 horas e as 20 horas e 30 minutos, né? O início das jornadas aí dessas outras partidas da Série A do Campeonato Brasileiro. São 2 da tarde com mais 14 minutos. 2 da tarde, 14 minutos em Natal. Vamos começar a girar o microfone aqui da Rádio CBN Natal, porque a galera tá também querendo falar sobre o jogo, né? Primeiramente, convidar aqui e já agradecer por ter aceito o nosso convite, meu querido amigo Diego Brenner, né? Jornalista dos bons, escritor também, lançou o livro de Robson recentemente com o selo da editora Primeiro Lugar. Diegão, primeiramente, muito bem-vindo aqui à nossa jornada esportiva, à nossa casa CBN Natal. Seja bem-vindo mais uma vez. Me fala aí. Qual a sua expectativa para esse jogo? 4 de julho no Piauí e ABC lá em Piripiri. Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Bala, amigos que estão ligados na CBN Natal. A expectativa é interessante, né? Primeiramente porque a forma como o ABC venceu o Retrô, né? Naquela garra, no suando sangue mesmo, né? Botando o coração na ponta da chuteira. Aquela motivação pode levar o ABC a conseguir uma grande classificação, né? Claro, tem o primeiro jogo agora lá em Piripiri, né? E também o 4 de julho, que muita gente, né? Ainda poucos conhecem, né? Mas alguns começaram a conhecer o clube, depois principalmente quando a equipe do Piauí chegou na terceira fase da Copa do Brasil, né? Que foi eliminada pelo São Paulo. Mas mesmo assim, conseguiu uma importante vitória diante do Peñarol, né, do Amazonas. E assim, é um jogo que promete. São dois extremos, na verdade, né? Você vai ter uma equipe que tem a segunda melhor colocação, a segunda melhor colocação em relação ao ataque, tá certo? Que é o caso do ABC, contra a quinta melhor defesa da competição, que é o 4 de julho. Então, é um jogo que, a princípio, muitos ainda acham que como é que vai vir essa equipe do Moacir, né? Se vai vir um pouco mais precavida, botando mais um terceiro volante, ou se ele vai sair para o jogo também, né? Para botar um jogo mais movimentado. Mas eu acho, Rodrigo, que o grande vilão aí vai ser o calor, viu? Dos dois lados, tanto o 4 de julho, que reclamou, né? Entrou com uma petição lá na CBF para tentar mudar, antecipar a partida, mudar o horário. Mas, infelizmente, começa o jogo no domingo, 3 horas da tarde, e a gente sabe que nesse período, Teresina ali, Piauí, é uma região muito quente, né? Então, o jogo promete ser interessante pela a campanha, né, das duas equipes, mas também o calor e o gramado, que também não deve ajudar muito. Então, vamos ver aí como é que vão se comportar essas duas equipes, iniciando, né, esse confronto no mata-mata da Série D. Beleza, este é Diego Breno, hoje comentarista CBN, vai contar tudo do jogo para você, amigo ouvinte e torcedor, aqui na Rádio CBN Natal. Diego, deixa eu lhe fazer mais uma pergunta aí, além da expectativa para o jogo, né? Além desse também adversário, que é o calor, né? O próprio Fernando Tonet falou aqui durante a semana no CBN Esporte Natal, que eles tentaram trazer o jogo para o sábado, para ficar um pouquinho mais tarde, 4 da tarde. A CBF acabou negando, você também citou esse caso. E ele disse, ele é um cara que convive lá, né? Ele mora lá. Ele disse que 3 da tarde lá é praticamente impraticável se jogar futebol nesse horário. E a previsão, estava dando uma olhada na previsão do tempo hoje, para o horário do jogo, provavelmente vai estar batendo 40 graus em Piripiri quando o juiz apitar o início da partida. Você acha que é mais um adversário para o ABC, para o 4 de julho ou para os dois? Para os dois, né? A gente, assim, a previsão 40 graus, mas tem o lance da sensação térmica, né? Então, assim, que a sensação térmica, às vezes, é muito maior. Então, vai ser complicado. Eu ouvi a entrevista do Fernando Tonet aqui na CBN, né? E ele mesmo disse, ó, todos os nossos jogos foram às 4 da tarde. 3 horas é uma prática quase que impossível, né? Porque o calor é muito grande. Então, assim, é um fator que vai desgastar tanto a equipe do ABC quanto o 4 de julho, né? A gente sabe que é praticamente assim, impossível, né? Quando o atleta vai jogar no calor desse e tal, a parte tática da coisa às vezes não funciona. Então, assim, o sol vai ser para os dois, né? A gente espera que se sobressaiam aí, né, essa diversidade. A gente sabe que também vai ter a parada técnica, que não tem condições de você jogar 45 direto aí no, nessa lua, né? Então vai ser um grande adversário para os dois, viu? Apesar que a gente sabe que o Fernando Tonet conhece bem a equipe do ABC, inclusive aqui na entrevista da CBN, ele falou que não só o ABC, mas os outros adversários ele vem estudando também, né? Então, assim, é importante que esperar que o jogo seja interessante, né? Bem movimentado, um jogo brigado, mas que com certeza o calor vai atrapalhar bastante as duas equipes. Beleza, beleza. Obrigado então, Diego Breno, comentarista CBN, vai estar conosco aqui durante toda a jornada esportiva desta tarde de domingo aqui na transmissão da CBN, né? Lembrando, transmissões simultâneas, nós vamos transmitir o jogo inteiro do ABC, primeiro tempo na rádio e no YouTube, segundo tempo apenas no YouTube. O jogo do América vai ser os dois tempos aqui na Rádio 91.1 FM, que você, torcedor, já está também acostumado a participar, né? A acompanhar aqui a nossa programação diariamente ao longo de toda a semana. Falando um pouco sobre a equipe do ABC Futebol Clube, né? O Alvinegro que foi para esse jogo sem o seu camisa 10. O meio campista Alan Dias acabou ficando em Natal, ele não viajou para a cidade de Piripiri, sofreu uma lesão no finalzinho do primeiro tempo da partida contra o Retrô, tentou voltar para o segundo tempo, acabou não conseguindo. E aí o Alan Dias não treinou nem um dia sequer durante essa semana, né? Foi constatada uma lesão de grau 1 na coxa do jogador. E aí ele ficou fazendo esse tratamento. O técnico Moacir Júnior, em conjunto com o departamento médico, achou melhor fazer com que o Alan Dias ficasse em Natal, se recuperando, né? Para quem sabe no jogo da volta ele ter a condição já de fazer a sua atuação, né? De maneira um pouco mais tranquila e sem ter o problema aí da lesão, do desgaste devido a essa lesão. Diego Breno, Alan Dias faz muita falta para o time do ABC hoje, na sua opinião? Olha, pelo que vem jogando, né, assim, pela parte tática da coisa, ele faz falta sim, né? É um cara que chama a responsabilidade, ele distribui bem o jogo, tanto para o Gustavo Henrique quanto o Alisson, né? Mas a grande pergunta aí, já com a ausência, né, do Alan Dias, é quem vai jogar no lugar dele. Se o técnico Moacir Júnior preferir um jogo mais esperando o adversário, capaz de colocar o Marcos Antônio, né? Se ele quiser um time mais ofensivo, e como entrou bem diante do Retrô, acho que a vaga ali deve ser preenchida pelo Denner, né? Então, fica aí esse quebra-cabeça, a gente ainda está aguardando aí as escalações, né? Então, mas assim, eu acho que faz falta sim, porque é um cara importante para a equipe, é obediente taticamente falando, né? Mas vamos ver o que o Moacir Júnior tem para aprontar aí para a gente. Beleza, obrigado então, Diego Breno, também comentando acerca da ausência do Alan Dias, camisa 10 da equipe do ABC Futebol Clube, que inclusive deve ser o único desfalque do ABC, né? Todo mundo está à disposição, pelo menos essa foi a informação que a gente teve até ontem, né? Não sei se de última hora alguém sentiu, como aconteceu lá com o Claudinho, né? No treinamento da véspera contra a equipe do Retrô, ele acabou sentindo lá na Arena Pernambuco e nem para o jogo foi. Provavelmente só volta se o ABC passar para uma condição de mata-mata de acesso, né? Que seria aí já uma outra hipótese. 2:22. Quero ouvir também agora o boa tarde do nosso narrador, né? Vai comandar a jornada esportiva aqui de 4 de julho, ABC na Rádio CBN. Alisson Bala, primeiramente, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo aqui à nossa casa CBN Natal. Mais uma vez também obrigado por ter aceito o nosso convite para topar esse desafio de fazer essa transmissão conosco hoje e já também no próximo domingo, né, na volta lá do confronto entre Motoclube e América. E aí, Alisson Bala, fala aí um pouco da sua expectativa para esse jogo 4 de julho, ABC, com todos esses problemas, né, de calor, o ABC sem poder contar também com seu camisa 10. O que é que o torcedor alvinegro pode esperar para esse jogo, Alisson? Bem-vindo mais uma vez aqui à CBN. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Diego. Boa tarde, ouvintes da CBN. Eu agradeço o convite. É um prazer estar fazendo parte aqui da equipe da CBN para levar as emoções ao torcedor da CBN, ao torcedor que está ligado aqui com a gente de ABC e 4 de julho, 4 de julho ABC. E quando vocês falavam aí, eu fui pesquisar aqui, a temperatura em Piripiri é de 39 graus e a sensação térmica é de 42. Ou seja, desumano. É desumano a prática de esporte num estádio assim, num estado assim, da forma como acontece. É um estádio que tem iluminação, então não dá para entender o porquê disso acontecer. Claro, a Série D tem esses percalços aí quando em alguns estados que não tem iluminação, então você tem que terminar o jogo cedo. Isso acaba acontecendo com alguns clubes e não é o caso aí da equipe do 4 de julho, mas é um jogo muito duro para a equipe do ABC. O 4 de julho fez uma boa campanha, foi segundo lugar no seu grupo, o ABC liderou. Eu vejo o ABC como um favoritismo no confronto como um todo. Eu vejo o ABC como mais time, como um time mais compacto, mas o 4 de julho tem alguns jogadores já rodados por aqui, tem um técnico que conhece muito bem como é o ABC, conhece o peso da camisa do ABC, já enfrentou o ABC quando era treinador do Alecrim, já enfrentou o ABC quando era treinador do Globo e já enfrentou o ABC treinando o próprio 4 de julho na Copa do Nordeste, veio até aqui e fez um duelo de igual para igual com a equipe do ABC. Então é isso que a gente vai esperar para a tarde de hoje, um duelo de igual para igual. Essa dúvida do Alan Dias que você levantou aí para o Diego Breno é algo que vai mexer aí na cabeça do Moacir Júnior. Eu acredito que ele vai entrar com o Marcos Antônio e não com o Demer, porque é aquilo que o Diego fala. Eu acho que o ABC tem uma proposta defensiva muito grande de vai esperar a equipe do vai esperar a equipe do 4 de julho para tentar sair com velocidade. Ele tem a arrancada do Negueba, que é um jogador excepcional, é um jogador fora de série, que o ABC sentiu quando o Negueba, na partida contra o Caucaia, o Negueba sentiu ali a perna e enquanto o Negueba não voltou, o ABC sentiu muito a ausência desse jogador, que é um jogador muito agudo, um jogador muito decisivo, um jogador que puxa muito esse contra-ataque do ABC, desafoga a defensiva do ABC. Então, com essa entrada do Negueba e com esse estilo de jogo do ABC, eu, no lugar do Moacir Júnior, optaria pela entrada do Marcos Antônio. Claro, o Marcos Antônio algumas vezes não jogou tão bem, joga, às vezes entra muito abaixo do que se espera, mas também o Marcos Antônio tem jogos ali que ele desencanta, que é aquilo que o torcedor via do Marcos Antônio lá no CRB, é aquilo que o torcedor espera do Marcos Antônio que chegou aqui para o ABC. Então a expectativa é de um confronto muito duro, de um 4 de julho que vai sair muito para o jogo e que o ABC vai ficar aí esperando, acredito eu, nesse primeiro tempo, primeiro para reconhecimento de gramado, adaptação à temperatura, e a saída de bola do ABC deve ser no contra-ataque aí, Rodrigo. Beleza, este é Alisson Bala, vai narrar o jogo com a gente aqui hoje na Rádio CBN Natal também, ataca de comentarista esportivo, né? É um cara multifacetado aí, tá sempre dando a sua contribuição para o bem aqui do nosso futebol potiguar. Olha só, passadinha rápida aqui pelo desempenho, pela campanha do 4 de julho nesta Série D do Campeonato Brasileiro. São 16 jogos no geral, com 8 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Essa é a campanha geral. 4 de. Oi, beleza, né? Vamos lá. Deu uma pequena microfonia aqui, mas recapitulando aqui, o desempenho da equipe do 4 de julho. 16 jogos, 8 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Jogando em casa, jogando na Arena Itacoatiara, em Piripiri, a equipe do 4 de julho acumula 8 jogos, 5 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Essas derrotas foram conquistadas de maneiras consecutivas pela equipe do 4 de julho, ainda na reta final aí da primeira fase, né? O time piauiense chegou a ficar ainda em maus lençóis no quesito classificação, mas no fim das contas conseguiu se classificar. E fora de casa, o time do 4 de julho tem 8 jogos, 3 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Ou seja, é um desempenho bem mais equilibrado aí quando o 4 de julho joga fora da sua cidade, né? Da cidade de Piripiri. Tá beleza já então, Gumonte? Olha só, a gente vai dar uma paradinha rápida aqui no noticiário da equipe do ABC, né? Nesse pré-jogo de ABC 4 de julho, porque o repórter setorista da América, Hugo Monte, ainda está com a agenda aqui no estúdio antes de sair para a Arena das Junas. E tem um recado interessante aí, Hugo Monte, alguma entrevista, enfim. Deu o seu show, muito boa tarde, Hugo. Vamos lá, Hugo Monte, fala aqui. Beleza, beleza, Rodrigo Ferreira, muito boa tarde para você, boa tarde também a Diego Breno, Alisson Bala, boa tarde, torcedor ouvinte da Rádio CBN Natal, como o Rodrigo falou, uma pausa na programação aqui no noticiário do ABC, a gente vai trazendo agora notícias do Alvinrubro, América, que daqui a pouquinho entra em campo na Arena das Dunas, para enfrentar o time do Motoclube do Maranhão. E atenção, torcedor alvinegro, você que está acompanhando a nossa programação, a nossa jornada esportiva, ao vivo, a partir de agora, no microfone da Rádio CBN Natal, o ex-presidente e atualmente membro do grupo gestor do futebol alvinegro, Alex Padang, com a palavra aí para trazer aí um incentivo para a torcida alvinegra e também explicar as ações que o América está desenvolvendo para essa partida de logo mais. Presidente Padang, primeiramente, muito boa tarde, agradecer aí gentilmente a sua participação conosco e trazendo a sua palavra, né? Como é que está a expectativa, como é que estão os preparativos do América para esse jogo de logo mais, primeiro jogo com torcida, né, pós-pandemia aqui em Natal e um jogo que vale muito para o América, né? Vale vaga na próxima fase no mata-mata do acesso, jogo com torcida, como é que foi que o América se preparou para esse compromisso de logo mais, presidente? Boa tarde. Ok, maravilha, está aí o presidente Alex Padang falando justamente sobre ingresso. Torcedor que quiser, ainda tem ingresso disponível no site, né, lesclick.com.br. O América que disponibilizou uma carga de cerca de 6 mil ingressos para esse jogo de hoje. O América conta com o apoio do torcedor para esse primeiro duelo, jogo de ida. O América precisa construir uma boa vantagem. Vencer em casa é muito importante para jogar fora de casa, jogar apenas por um empate. A gente agradece gentilmente para o presidente Padang a sua participação aqui na nossa jornada esportiva e desejamos de toda forma sorte ao alvinegro potiguar nesse jogo que começa logo mais 4 da tarde. Ok, presidente Alex Padang no microfone da Rádio CBN Natal, que a gente mais uma vez agradece gentilmente a entrevista ao vivo, e esse é o nosso desejo também, viu, presidente? Sorte aos times potiguares, principalmente hoje para o América, que joga em casa logo mais 16h. A gente vai estar lá na jornada esportiva ao lado de Humberto de Souza e ao lado também de Newton Certa. Portanto, torcedor alvinrubro, ingressos ainda disponíveis, basta comprar pelo site. Time Mania ainda à venda, pode comprar o ingresso social. Time Mania apenas R$3. Daqui a pouco a gente está de volta, viu, na nossa jornada esportiva, em definitivo, na Arena das Dunas, com todas as informações, o pré-jogo de América e Motoclube, porque agora a gente volta na nossa jornada esportiva de 4 de julho e ABC Rodrigo Ferreira. Valeu, valeu, obrigado, Hugo Monte. Está aí trazendo as informações, a palavra também do ex-presidente Alex Padang, atual membro do grupo gestor da equipe do América Futebol Clube. Você que está ouvindo a nossa jornada esportiva do ABC pelo YouTube, acabou ficando sem o áudio aí das respostas do Alex Padang, porque a gente está fazendo um experimento novo aqui hoje, né? Essa questão de transmitir simultaneamente os dois jogos, né? Sem aquele negócio de 5 para lá, 5 para cá. É uma coisa nova aqui, então a gente pede desculpa você que está no YouTube, acabou não ouvindo, mas quem estava no rádio ouviu legal aí as respostas do presidente, do ex-presidente do América, Alex Padang. São 2h com mais 35 minutos em Natal. A gente vai fazer uma rápida pausa para o nosso intervalo comercial e voltamos daqui a pouquinho com mais pré-jogo de ABC 4 de julho. Não, saia daí, é rapidinho. Nada como um beijo doce molhado pra gente curtir o sabor dessa vida. Esse sabor refrescante, cremoso, gelado do sorvete Chapinha. Meu sorvete é Chapinha, o sabor da alegria. Meu sorvete é Chapinha, o sabor da alegria. Chapinha, o sabor da alegria. Todos os dias, o Nordestão está trabalhando para garantir um ambiente agradável, seguro e saudável para você. Estamos nos adaptando a uma nova realidade e cumprindo a nossa parte, monitorando e protegendo os nossos funcionários, facilitando e respeitando as normas de circulação dos clientes. Porque o mais importante é preservar o bem-estar de todos, com o carinho e a excelência de sempre. Nordestão, um novo desafio, o mesmo compromisso com você. Você sabia que sua caixa d'água ou reservatório precisam de uma limpeza periódica e regular? Além disso, realizar essa manutenção é fundamental para preservar a qualidade da água da sua casa, reduzindo o risco de doenças e proliferação de insetos. Somos a principal referência em limpeza de reservatórios e caixa d'água do RN. Solicite seu orçamento, contrate o nosso serviço e garanta a limpeza ideal de seus reservatórios. Ligue agora para Santal Controle de Pragas. Fone 84-3613-1212 ou 99143-5566. Futebol CBN, a maneira mais inteligente de você acompanhar as vitórias do seu time. Na CBN, você tem emoção na dose certa, uma goleada de informações e ainda, joga com o nosso time. Entre em campo com a CBN, a rádio que toca notícia também no esporte. Futebol CBN. Rodrigo Ferreira. Enquanto a bola não rola. Beleza, beleza, beleza, galera? Estamos de volta com a nossa jornada esportiva, o nosso pré-jogo de 4 de julho e ABC. ABC e 4 de julho se enfrentam daqui a pouquinho, a partir das 15 horas, lá na Arena Itacoatiara, na cidade de Piripiri, interior do estado do Piauí, né? Cerca de 40 graus Celsius nesse exato momento na cidade de Piripiri. Não vai ser fácil aí para as duas equipes, né? Mas, enfim, o 4 de julho bem que tentou até mudar esse horário do jogo, trazer também para um dia antes. Não conseguiu, a CBF não cedeu. Inclusive, a galera ficou na bronca lá devido a essa negativa da equipe do Departamento de Competições da CBF, né? Isso, estamos de volta aqui com a nossa jornada esportiva. Lembrando a você que você vai conferir todos os detalhes de 4 de julho ABC, sem interrupções, pelo nosso canal no youtube.com/CBNNatal. O primeiro tempo vai sair também na rádio 91,1 FM. Após o primeiro tempo do ABC, no 91.1 FM, no nosso dial, entra o jogo do América, a transmissão com Humberto de Souza, Newton César, Hugo Monte e toda a nossa equipe lá diretamente da Arena das Dunas. Mas se você quiser continuar ouvindo o jogo do ABC, você basta acessar o YouTube da CBN, youtube.com/CBN Natal, que a gente vai estar por lá também, trazendo todos os detalhes do segundo tempo inteiro de 4 de julho e também a equipe do ABC Futebol Clube. Dando já uma passadinha aqui também no nosso canal no YouTube para agradecer a galera que já está sintonizada com a gente, assistindo, né, e acompanhando, ouvindo, melhor dizendo, a nossa programação, o nosso pré-jogo de 4 de julho e ABC através do youtube.com/CBN Natal. A Jacinta André já está por aqui desde cedo, né? A galera também participando aqui da nossa programação. Infelizmente a minha internet acabou de cair quando eu ia olhar aqui o YouTube, né? Mas enfim, são ossos do ofício. Daqui a pouquinho também eu vou trazer aqui a galera que está acompanhando a gente. Pegou. Luiz Gonzaga Lopes Júnior, abração para você. George de Araújo Fernandes, Wendel Jefferson, tá mandando um abração aí pro Diego Breno, né? Tá aqui pelo Diego Breno. Valeu, obrigado, Wendel, pela sua participação. O perfil aqui, Geopesca Natal, também tá conosco. Fábio Isaías, boa transmissão, equipe CBN, especial amigo Diego Breno. Grande autoridade na Crônica Esportiva Potiguar. Você tá com moral, viu, Diegão? A galera tá aqui mandando aqui um abraço para você. Murilo Almeida também, grande Diego, show de bola nos comentários. Nosso icônico Ferrolho de Bar, perfil Ferrolho de Bar tá por aqui, viu? Ele tá todos os dias com a gente na CBN, sexta-feira ele fica feliz demais. Pedro VTZ, bora ABC, o ataque demolidor vem aí, o trio WNG, o Alisson Negueba e Gustavo, né? Valeu, Pedro, obrigado pela sua participação. João Dantas também participando com a gente, perguntando que horas começa o jogo. A bola rola a partir das 15 horas lá na Arena Itacoatiara, em Piripiri. Francisco Vieira Santos também conosco e o Marcondes Valdevino de Oliveira. São 14h com mais 40 minutos em Natal, a capital espacial do Brasil. Vamos agora trazer as escalações das duas equipes para o jogo desta tarde na Arena Itacoatiara. Vamos lá então, começando pela equipe do 4 de julho. A equipe do 4 de julho devidamente escalada pelo técnico Fernando Toneira, né? Um técnico com boas passagens aqui pelo futebol potiguar, passou pelo Globo, passou pela equipe do Santa Cruz de Natal, passou pela seleção sub-20 do futebol potiguar, que chegou a ser montada aí pela FNF também em um determinado momento. A equipe do 4 de julho vem a campo com camisa de número 1 para Jailson. Jailson, o goleiro, veste a camisa de número 1. Na linha defensiva, camisa de número 2 para Ed. Ed tem a camisa 2. Na zaga central, 3 para Gilmar Bahia. Quarto zagueiro, camisa 4, é o Marcelo. E fechando a linha defensiva da equipe do 4 de julho, meia dúzia para Chico Bala. Chico Bala é o camisa 6 da equipe do 4 de julho. Não é seu parente não, né, Alisson? Robson, camisa 5, abre aqui o meio de campo, é o volante aí, o cabeça de área da equipe do 4 de julho, né? Robson, alemão, veste a camisa do número 5. No meio de campo também, camisa 20 para Ricardo e o camiseta do número 10 para Iltinho. Ele é ex-América, né? Já está aí no 4 de julho desde o início da temporada, o Iltinho. Fez inclusive um golaço de bicicleta contra o ABC aqui no Frasqueirão, em jogo válido pela Copa do Nordeste. Continuando aqui no ataque da equipe do 4 de julho, 3 nomes, camisa de número 8 para Zé Flores, ex-Potiguar de Mossoró, camisa 11 para Zé Arthur e o camisa 23 é o Jânio Daniel. Jânio Daniel veste a camisa de número 23 na equipe do 4 de julho. Esse, portanto, é o 11 inicial do time piauiense, repetindo na corrida: Jailson, camisa 1, 2 para Ed, 3 Gilmar, 4 Marcelo, meia dúzia Chico Bala, 5 Robson, 20 Ricardo, 10 Iltinho, camisa de número 8 Zé Flores, 11 Zé Arthur e camisa 23 Jânio Daniel. É o 11 inicial aí, escalado pelo técnico Fernando Toné na equipe do 4 de julho, beleza? Vamos então agora escalar o ABC Futebol Clube, o mais querido do Rio Grande do Norte, escalado pelo técnico Moacir Júnior com a seguinte formação: camisa de número 1 para Wellington. Wellington é o goleiro, veste a camisa de número 1. Na linha defensiva tem 2 para Netinho, camisa de número 72 para Sueliton, camisa de número 28 para Alisson Cassiano e o meia dúzia é o Felipinho, fechando aí a linha defensiva da equipe do ABC Futebol Clube. No meio de campo, camisa 5 para Vinícius Paulista, 17 para Valderrama, 31 para Marcos Antônio. No ataque do ABC, mais uma vez, 3 homens escalados pelo professor Moacir Júnior, 21 para Negueba, camisa de número 11 para o Alisson e o camiseta de número 9 é o Gustavo Henrique. Esse, portanto, é o time titular do ABC, escalado para a partida, repetindo na corrida, 1, Wellington, 2, Netinho, 72, Wellington, 28, Alisson Cassiano e meia dúzia, Felipinho, 5, Vinícius Paulista, 17, Valderrama, 31, Marcos Antônio, 21, Negueba, 11, Alisson, camisa 9 para Gustavo Henrique. Esse é o time titular do ABC. Professor Moacir Júnior tem ainda no banco de reservas à sua disposição ao longo do jogo, 12, Jefferson, 14, Alexandre, 15, Aleph, 16, Vinícius Silva, 77, Ítalo, 20, Denner, 26, João Marcos, 27, Wesley Pimbinha, camisa de número 29 para o garoto Ferreira. São apenas 9 jogadores, né, no banco de reservas da equipe do ABC. Repetindo, 12, Jefferson, 14, Alexandre, 15, Aleph, 16, Vinícius Silva, 77, Ítalo, 20, Denner, 26, João Marcos, 27, Pimbinha, 29, Ferreira. São as opções do técnico Moacir Júnior para o decorrer do jogo lá na Arena Itacoatiara, em Piripiri. 14:00 com mais 44 minutos, Diego Breno. Quero saber a sua opinião agora sobre a escalação, principalmente da equipe do ABC, né, Diego? Duas mudanças aí que a gente pode notar com relação ao time que começou o jogo passado diante da equipe do Retrô. Saíram Felipe Manuel e saiu também o Alan Dias, camisa de número 10. A assessoria de imprensa do ABC informou aqui pra gente, né, através dos canais aqui oficiais do clube, que o Felipe Manuel, a exemplo do Alan Dias, machucaram o joelho, né? E por esse motivo eles não viajaram, sequer viajaram para a partida lá em Piripiri. Dois desfalques, na sua visão, Diego Breno. O Alan Dias você já falou, né? Mas Felipe Manuel faz muita falta nesse time, ou Vinícius Paulista você acha que tem características parecidas e pode suprir bem essa ausência? Olha, Rodrigo, o Vinícius, ele supre bem, né? O Moacir opta por uma tática mais comedida, né? Aquilo que até se esperava, né? Porque mostra que como vai jogar fora de casa, então é melhor jogar dando aquela, fechando um pouco a casinha e saindo num contra-ataque, né? Então ele deixa ali como a dupla Valderrama e o Vinícius, né? E deixa o Marcos Antônio também para tentar prender um pouco mais a bola e soltar, né? Então é uma escalação de forma meio que previsível, né? Para essa situação. Até, de certa maneira, da forma que também, se você for pegar a escalação do 4 de julho, em relação à partida contra o Peñarol, só teve uma mudança, né? Que foi a entrada do Ricardo no lugar do Rômulo, que vai cumprir suspensão. Então, assim, se baseando na formação tática dos dois, é daquele que você vai ter o Ricardo. Ao invés de fazer uma proteção maior ali junto à defesa do 4 de julho, ele vai fazer mais uma tabelinha com o Iltinho, né? Dando um pouco mais de velocidade, e aí é que o ABC vai abrir, tem que abrir um pouco o olho, né? Então, talvez essa opção do Fernando Tonet colocar o Ricardo e o Iltinho ali trabalhando juntos foi a opção para o Moacir colocar não só o Valderrama protegendo ali, né? Mas também como o Vinícius Paulista. E aí também, numa bola, sobrar para o Marcos Antônio tentar fazer a ligação direta, tanto com o Negueb, o Alisson ou o Gustavo Henrique. Então, baseado o que temos na escalação inicial das duas equipes, é um jogo que vai ser aquele joguinho de xadrez bem interessante, viu, Rodrigo? Ô, Diego, e com relação à escalação do Marcos Antônio, né? Havia dúvida se seria ele ou o Denner, né? O Marcos Antônio não é meia, na verdade, ele é um segundo volante, né? Pode até cumprir essa função de meia, como já fez inúmeras vezes no ABC, mas a gente sempre nota, foi uma das principais críticas da imprensa, da torcida, durante toda a primeira fase, a figura do camisa 10 que o ABC não tinha. Marcos Antônio tentou ser por diversas vezes, mas não conseguiu. Foi uma escolha certa na sua avaliação ou você entraria com o Denner para esse jogo de hoje? Então, teria que ver a proposta do 4 de julho, né? Como a gente viu, que ele vai colocar dois meias, né? Basicamente, tanto o Ricardo como o Iltinho. Então, como a gente sabe que o Moacir, sempre quando joga fora, é mais precavido, então a opção do Marcos Antônio de tentar prender um pouco mais a bola e soltar nisso daí, né? Então, a opção do Marcos Antônio seria a lógica, né? Se ele fosse com o Denner, aí seria uma opção mais ousada da coisa, né? Como a gente tinha falado, o Denner entrou muito bem contra o Retrô, e também dando um pouco mais de opção, velocidade ao ataque por ali, né? Então, para esse começo, vale também salientar a questão que a gente já tem debatido aqui, a questão do calor, né? Então, a gente tem que ver também que o Moacir vai se precavendo aí para tentar desgastar menos também a equipe, né? Sabendo que o jogo dá volta. Então, a opção pelo Marcos Antônio vai naquele âmbito da lógica, Rodrigo. Beleza, obrigado. Este é Diego Breno, comentarista convidado do CBN para esse jogo de hoje, dando aqui o seu ar da graça, abrilhantando a nossa jornada esportiva com os seus comentários sempre muito pertinentes. Obrigadão, Diego, aí. Vai continuar, claro, durante toda a jornada de hoje para 4 de julho e também a equipe do ABC Futebol Clube. Arbitragem do jogo. A arbitragem hoje vem do estado do Mato Grosso do Sul. É o Paulo Henrique de Melo. Paulo Henrique de Melo é o árbitro principal. Assistente de número 1 é o Cícero de Souza. Assistente de número 2 é o Marcos Brito. Os três árbitros principais da partida, né? O árbitro principal, assistente 1 e 2, são do estado do Mato Grosso do Sul. Quarto árbitro, como de costume, né? É do próprio estado do Piauí. Geralmente o quarto árbitro é do estado onde a partida está sendo realizada. É o Renan Novaes. Esse, portanto, o quarteto de arbitragem para esta partida na Arena Itacoatiara, na cidade de Piripiri. Atualizando, né, neste momento, 40 graus fechados em Piripiri, na Arena Itacoatiara. Imagina a sensação térmica. Deve estar próximo da besta fera, né, como diz o surto. Rapaz, enfim, o negócio está muito quente em Piripiri, mas enfim, isso aí já era esperado, né? A CBF sabia disso. ABC e 4 de julho vão ter que superar essa questão também do calor. Acho até que é melhor para o ABC, né, que vai jogar de uma maneira um pouco mais reativa. É pior para quem tem que propor o jogo, porque acaba se desgastando um pouco mais. Então, para o ABC é fundamental não tomar gol aí nesse início de jogo. Luiz Gonzaga Lopes Júnior está com a gente. Jackson Dantas, Ricardo Farias e também o Francisco Vieira Santos na torcida pelo 4 de julho aqui, o Francisco. Né, mas acompanhando aqui a programação da Rádio CBN Natal. É isso, galera. Você que está no YouTube, já vá logo deixando o seu like, se inscreva no canal da CBN. Lembrando, você vai curtir, você que já está no YouTube, você vai curtir o jogo inteiro aqui com a gente na CBN, tá? 4 de julho, ABC, você confere todos os detalhes desta partida, beleza? Mas é isso, meus queridos. 14h com mais 50 minutos. A partir de agora, você, torcedor ouvinte do Futebol CBN, vai ficar com todas as emoções de 4 de julho e ABC. Jogão válido pela partida de ida das oitavas de final do Campeonato Brasileiro da Série D de 2021. A emoção do torcedor norte-riograndense, mais uma vez, vai ficar à flor da pele. Hoje, excepcionalmente, no comando do timaço esportivo do Futebol CBN, a gente convoca ele, o narrador Alisson Bala. Muito boa tarde, Alisson. Vai agora com você. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde mais uma vez. Agora já dentro aqui da expectativa do jogo de ABC e 4 de julho. 4 de julho, ABC. A sensação térmica aí de 43 graus aproximadamente. E além disso, umidade relativa do ar abaixo dos 20%. Ou seja, ABC vai sofrer aí. Acredito que o 4 de julho possa até usar o seu favor aí, vir com a camisa branca para obrigar o ABC a jogar de preto, o que ainda prejudica ainda mais, já que o preto retém mais calor. Mas como o Rodrigo já trouxe aí no nosso pré-jogo, o Moacir manda o time a campo com 1 para o Wellington, 2 para Netinho, 5 para Vinícius Paulista, 28 Alisson Cassiano, 72 Suelton, 6 Filipinho, 17 Valderrama, 31 Marcos Antônio, 21 para Negueba, 11 para o Alisson e 9 para Gustavo Henrique. É assim que o elefante alvinegro vai para campo lá na Arena, em Piripiri, na Arena Itacoatiara, lá em Piripiri. Lembrando que, diferentemente do que a gente vai ver aqui em Natal, que você vai acompanhar aqui na CBN, não foi liberado o público aqui na Arena Itacoatiara, não foi liberado o público aqui em Piripiri. Piripiri, que é no interior piauiense aí, então não vai ter público para 4 de julho e ABC para ABC e 4 de julho. 4 de julho, o técnico Fernando Tonê manda a campo o time com 1 para Jailson, 2 para Edir, 3 para Chumar Bahia, 4 para Marcelo, 5 para Robson Alemão, 6 para Chico Bala, 20 para Ricardo Senna, 8 Zé Flores, olho nesse Zé Flores e olho no camisa número 11, Zé Arthur. Eles fizeram chover na partida contra o Peñarol lá na classificação. Então você, ouvinte da CBN, fique ligado de olho aí no camisa número 8, Zé Flores, 10 para o Tinho e 11 para o Zé Arthur, 23 para o Jânio Daniel. O comando é do Paulo Henrique de Melo, vai apitar aí para ABC e 4 de julho, 4 de julho e ABC. E agora eu vou trazendo já dentro da nossa jornada o boa tarde dele mais uma vez. Alô, Diego Breno, prazer estar com você, meu amigo. E aí, Diego Breno, você já falou da expectativa do Moacir, do 4 de julho. O que é que esse gramado que a gente já vê aqui pode interferir, sol, tudo isso pode atrapalhar o ABC? Mais uma vez, boa tarde, Bala. Satisfação estar com você por aqui também. É, rapaz, 43 graus aí de sensação térmica, com um gramado que aparentemente não está muito legal, né? Aparentemente, mas é um, vai ser um jogo difícil, né? A gente sabe, você citou aí para que o ABC tivesse cuidado, né, com o Zé Arthur, com o Zé Flores, mas também tem que ter cuidado com o artilheiro da equipe, né, que é o Jânio, que ele tem 6 gols na competição. Então, é um trio que dá trabalho, sim, né? Os dois Zés ali fazendo a parte da ala, né, atacando mais pelos lados. O Jânio, às vezes, sai do seu, da sua posição, né, como centroavante, vai ajudar também. Então, assim, é um time muito bem treinado pelo Fernando Tonê. É um time que o ABC, por mais que, volto a dizer, tem a segunda melhor campanha da competição, vai encarar uma equipe em que o sistema defensivo também conta, né? Se vocês observarem, quando eu estava fazendo um estudo e tal, eu fui ver os gols que a equipe do 4 de julho tomou na competição, basicamente foi por falha individual, né? Tanto do goleiro Jailson, como uma desatenção do zagueiro Gilmar Bahia. Então, assim, o ABC tem que aproveitar nesse momento a parte da individualidade, né? Claro, trabalhando no conjunto, mas que o individual se sobressaia, porque fazendo uma pressãozinha um pouco a mais é capaz do 4 de julho ceder. E aí, atenção também, vamos para o lado do ABC. Do lado do ABC, é importante também dizer que o sistema defensivo vem muito de altos e baixos, né? A gente sabe que a equipe do ABC hoje na competição tem a terceira pior defesa, né? Ali junto com algumas outras equipes, você tem o próprio Motoclube como sendo o segundo, o América e o Atlético de Ceará, que foram as defesas mais vazadas. Então, assim, o ABC também tem que ter atenção, principalmente nesse lado do sistema defensivo, né? A gente citou aí a questão do Zé Arthur, do Zé Flores, mas a promessa em si é que tenhamos um jogo meio bem estudado, né? A equipe esperando que o ABC também use um pouco o seu lado de catimba, né, nesse jogo. Mas vamos ver o que é que tem aí, Balo. Vamos ver o que é que tanto o Fernando Tonê, a equipe do Fernando Tonê, como o Moacir Júnior vão se comportar nessa cidade de Piripiri com uma sensação térmica de 43 graus. É verdade, e tudo ali em Piripiri envolve o 4 de julho. A cidade foi fundada em 4 de julho, o clube é fundado em 4 de julho. E vou trazer já o boa tarde aqui já dentro da nossa jornada do nosso repórter Rodrigo Ferreira. Rodrigo, o ABC aí foi uma verdadeira epopeia para chegar aí também, para jogar no Piripiri. Isso também pode influenciar no desgaste da equipe, né, Rodrigo? É verdade, viu, Alisson? O ABC saiu de Natal, né, na sexta-feira ainda, sexta-feira à tarde. Primeiramente foi de ônibus para João Pessoa, de João Pessoa pegou um voo, se não me engano, para Recife, um pulo, né? Um voo de João Pessoa para Recife, você imagine. Pegou um voo de João Pessoa para Recife e de Recife para Teresina. O ABC dormiu em Teresina, chegou por volta de meia-noite, já do sábado em Teresina, dormiu por lá, na segunda de manhã já pegou um ônibus, foi direto para Piripiri, fez um trabalho ontem à tarde aí no gramado da Arena Itacoatiara, né? Importante lembrar isso. O ABC fez um acordo com o 4 de julho. Ele treinou ontem, né, na véspera da partida, no gramado da Arena Itacoatiara, e o 4 de julho, na semana que vem, no sábado, também vai fazer uma atividade aqui no Frasqueirão, né? Pensando também nessa questão aí, até de já ter uma noção de como é que é o gramado. Então, o ABC treinou ontem à tarde lá na Arena Itacoatiara e já está bem ambientado a esse clima aí. Mas, de fato, o ABC fugiu um pouco daquela viagem terrestre, né, que duraria aí cerca de 12, 13 horas, se fosse de ônibus, mas também pegou um rojão grande, digamos assim, porque muitas escalas, né, no aeroporto, teve o deslocamento de ônibus até João Pessoa, depois teve o deslocamento de ônibus também de Teresina para Piripiri, enfim, foi realmente uma verdadeira saga aí para o ABC conseguir chegar lá na cidade de Piripiri, no interior do estado do Piauí. Equipe de arbitragem, Alisson Bala, Diego Breno, amigos ouvintes da CBN, já no gramado da Arena Itacoatiara. O ABC também sobe neste exato momento ao gramado, alvinegro aí, vindo com seu uniforme alvinegro, né? Camisas listradas preto e branco, calções pretos, meiões também pretos. Provavelmente a equipe do 4 de julho, que ainda não subiu no gramado, ou vem de vermelho, obviamente, que é o principal uniforme deles, ou vai vir também com a camisa branca, né? Talvez aí para fugir um pouco mais desse sol escaldante na cidade de Piripiri. É isso, o ABC já está no gramado, equipe de arbitragem também, faltando apenas o time do técnico Fernando Tonê, meu querido Alisson Bala. Rodrigo, eu queria que você aproveitasse aí, atualizasse o torcedor, qual é a situação do Alan Dias, já dentro da nossa jornada, tem condições para o jogo da volta, se você já tem alguma informação aí do que aconteceu com o Felipe Manuel também, já pensando no jogo do próximo final de semana, Rodrigo. Pois é, o Alisson, no caso do Alan Dias, né, o diagnóstico foi dado ainda na quarta-feira pelo Departamento Médico da equipe do ABC. Nós conversamos com o Dr. Roberto Vital, que é o chefe do DM, ele disse que é uma lesão grau 1, que geralmente em condições normais, ela exige de 10 a 15 dias de recuperação. Como o Alan Dias se machucou no domingo, 15 dias para frente daria justamente o dia do jogo da volta contra o 4 de julho. Né? Nessa semana ele não treinou nem um dia, então seria realmente precipitado e irresponsável levá-lo para essa partida, ainda mais sob um calor desse aí, que está lá em Piripiri. O ABC fez certo, deixou ele em Natal. Provavelmente ele vai ser reintroduzido aos treinamentos ao longo desta semana e fica à disposição para o jogo da volta aqui em Natal. O mesmo vale também para o Felipe Manuel, né? A imprensa teve acesso ao treinamento da última terça-feira. Felipe Manuel chegou a participar da atividade, né? Mas ele acabou se machucando depois e também ficou de fora desse jogo de ida. Mas existe também a expectativa do Felipe Manuel ficar em condições já de ir para o jogo, no jogo da volta aqui contra o 4 de julho. Então o Felipe Manuel nem viajou com a delegação para o Piauí. Isso, não está nem no banco de reservas, né? Ele realmente desfalcou geral hoje. Desfalcou geral, então você vai se preparando por aí, porque aquilo que a gente falava lá no nosso pré-jogo aqui, que provavelmente o 4 de julho ia vir de branco e realmente veio ali, camisa branca, calção branco e meiões branco, o ABC no seu terno ali tradicional, terno listrado, preto, calções pretas e meia preta. E aí a gente falava sobre isso, porque é a questão do calor, é a questão do... Da sensação térmica também. O interessante é que aqui na Arena Itacoatiara, aqui em Piripiri, o muro é baixinho, então a gente já vê alguns torcedores por ali, acompanhando ali debaixo de suas sombrinhas para se proteger, para a bola rolar, e a bola vai rolar daqui a pouco e você vai conferir as emoções do futebol aqui no Futebol CBN. A gente vai trazer as emoções de ABC e 4 de julho, 4 de julho e ABC, lembrando que na partida, próxima fase, não é isso, Rodrigo? Da Série D do Campeonato Brasileiro, já vai ter o VAR, não é isso? Na verdade, é exatamente. É a partir da fase do mata-mata decisivo, né? Então, a partir das quartas de final, nós já teremos o VAR. E lembrando também que o cruzamento muda, né? Nessa fase agora, o chaveamento, ele já estava pré-definido. Para a próxima fase, ele muda. Os 8 times classificados para a fase de quartas de final, né? A CBF faz o ranqueamento deles, da melhor até a pior campanha entre os 8, e aí é aquele cruzamento olímpico, né, como se chama. Primeiro contra o 8º, segundo contra o 7º, terceiro contra o 6º e o 4º contra o 5º. Então, para o ABC é importante que ele consiga pontuar bem nessas partidas contra o 4 de julho, né? Obviamente, a intenção é sempre vencer os jogos, seria fazer 6 pontos, mas se não conseguir fazer os 6, pelo menos fazer 3 ou 4 pontos, né, 2 empates não seria interessante para o ABC, que ele poderia perder posições. Hoje ele é o segundo colocado geral. Beleza, falou aí o Rodrigo, informando que o ABC aí na sua segunda colocação geral. Então o ABC já está na sua última reunião ali de campo. Daqui a pouco a bola vai rolar aqui no estádio em Piripiri, na Arena Itacoatiara, para você conferir as emoções de 4 de julho e ABC. ABC 4 de julho, eu sou o Alisson Bala e vou pedindo licença para entrar aí no seu radinho, para entrar aí na sua casa, para levar as emoções de ABC e 4 de julho. 4 de julho e ABC, a gente vai conferir todas as emoções aqui no Sonzão da CBN, porque aqui no Futebol na CBN você pode ligar que aqui tem jogo. Futebol na CBN, aqui a gente já vê a preparação ali do goleiro Jailson, o árbitro faz aqueles últimos ajustes, como o Diego Breno já ressaltou ali no seu comentário, o gramado não é bom, as condições do gramado não é bom, a gente vê aquele gramado ali que no lugar ali onde o goleiro fica tem aquele terrão, isso pode ser complicado para o goleiro. Diego Breno aí, que é goleiro, pode até falar melhor aí, porque isso ali pode ter aquele montinho artilheiro, né, Diego? Verdade, Bala, literalmente, como se dizia antigamente, é onde é a parte do goleiro ali da área, onde não nasce grama, né, porque justamente o goleiro está por ali. Então, assim, além do calor, esse gramado aí também tem que torcer, porque ajude pelo menos o ABC, mas até o momento não. E o Paulo Henrique de Mello ali vai fazendo aqueles ajustes, vai autorizar por ali aquele 1 minuto de silêncio em homenagem a todas as vítimas da Covid-19, e a gente aqui se solidariza com todos que perderam seus entes, com todos que tiveram, que choraram aí com a dor dessa pandemia, que graças a Deus com a vacinação está se dando bem, está tudo melhorando, graças a Deus, graças à vacinação. Então, se você não se vacinou, vacine-se, porque a vacina salva a vida. Paulo Melo vai autorizar para ali, a bola vai rolar aqui no estádio Itacoatiara, em Piripiri, autoriza Paulo de Vera, a bola está rolando aqui na CBN. CBN, futebol na CBN. Futebol na CBN, pode ligar que aqui tem jogo. E o ABC já se manda pro campo de ataque. Marcos Antônio domina a bola pelo lado esquerdo. Virada de bola, o ABC já pode abrir o placar. Vai chegando com a bola para ali, bateu pro gol. Passou perto do gol. Passou perto do gol, a chegada do ABC chegava por ali com o Negueba, Rodrigo. Pois é, boa infiltrada da equipe do ABC, né? Já tentando surpreender a equipe do 4 de julho no primeiro ataque. Cruzamento, bola enfiada no Marcos Antônio no lado esquerdo. Achou o Negueba na direita, ele acabou pegando mal na pelota. Apenas tiro de meta que favorece a equipe do 4 de julho, já foi cobrado. Tiro de meta que favorece a equipe de 4 de julho, que já vai trocando bola ali pelo lado direito. Chico Bala domina a bola, faz o levantamento pro campo de ataque. Quem é que domina por ali? A bola fica ali com o Gênio Daniel. Gênio Daniel toca no Yutinho, o Tinho já abriu na direita. Lá vem chegando 4 de julho pelo lado direito de ataque. Vai fazer o levantamento na bola ali. O Eden levanta a bola ali dentro. Quem é que chega por ali? Chega rasgando a defensiva do ABC. Tira de lá e já tenta ligar o contra-ataque. O Chico Bala toca a bola mais atrás. Domina a bola, sai com categoria, sai tocando por ali. O Gilmar Bahia. Gilmar Bahia abre na direita. O ABC tá se recuando por ali. O 4 de julho vem saindo pro campo de ataque, olha o levantamento de bola, quem vai chegando por ali é o Zé Flores, a bola bateu por último, o juiz marcou o que pra quem, Rodrigo? Marcou tiro de meta, né? A bola bateu por último nos pés do Zé Flores, apenas tiro de meta que favorece o ABC. Tiro de meta que favorece o ABC, o Wellington vai fazer a cobrança, o Wellington tá se posicionando por ali, o ABC já tá se posicionando no seu campo defensivo, o Wellington passa orientações ali, o ABC vai bater o tiro de meta, o Wellington pede pra alguém aparecer pra jogar, ele viu, apareceu por ali, o Alisson Cassiano tá batendo a bola por ali, vai dar um bombom pra frente, vai bater o balão pra frente buscando o Gustavo Henrique vai brigar de cabeça, brigou por lá, a bola vai sobrando aqui pro 4 de julho, é lateral que favorece o 4 de julho pra fazer a cobrança, que é o Ed vai fazer a cobrança do lateral direito, mas tem dois jogadores caídos ali, Rodrigo. Pois é, caiu o Gustavo Henrique, camisa 9 da equipe do ABC, tá caído também o Gilmar Bahia, né? Eles acabaram se chocando ali nessa disputa de bola aérea. A arbitragem não marcou absolutamente nada nesse lance, né? Apenas o arremesso manual. Jogadores já se levantaram, tem lateral para a equipe do 4 de julho. Lateral para a equipe do 4 de julho, é lado direito, é lado defensivo, o Ed vai fazer a cobrança por aqui. O Ed procura o jogador melhor posicionado, faz o levantamento buscando o Zé Flores lá na frente. Era o Jânio Daniel que brigava pela bola ali, o artilheiro, 6 gols na competição. Lá vai o Ed, bateu a bola. Vai tocando bola para ali, ele fez o toque mais ali no Robson Alemão. Robson Alemão começa o jogo lá com camisa número 4 ali, que é o Marcelo. Marcelo já rompe a linha demarcatória de gramado, vai trazendo 4 de julho pro campo de ataque. Ele faz a abertura lá na esquerda, domina a bola lá na esquerda ali. O Chico Bala, o 4 de julho vai tocando, vai controlando o jogo ali no meio de campo. Vai tocando a bola, vai tocando aqui atrás. Futebol CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Tintas Coral, tudo de cor para você. Lá vem o 4 de julho pro campo de ataque, rasga de lá Alisson Cassiano, a bola domina, volta ali no pé do Mago, volta ali no pé do Alisson. O Alisson faz o levantamento, tentava buscar o Negueba, a bola passou, vai chegando pro Negueba. O ABC vai chegando, pode pintar o primeiro gol do mais querido aqui, devolveu pra Netinho, o ABC pode pintar o primeiro gol, Netinho bateu pro gol, sobrou ali pro Valderrama, Valderrama na grande área, pode marcar o ABC, bateu Vinícius Paulista, bateu pro gol, passou longe do gol, mas o ABC chegou assustando, Rodrigo. Chegou mais uma vez, agora a tentativa de longa distância, né? Primeiramente o cruzamento do Netinho, a bola bateu na marcação, depois o Valderrama ajeitou pro Vinícius Paulista, que bateu de longe, ele acabou pegando muito embaixo da pelota. Tiro de meta que favorece a equipe piauiense. Tiro de meta já cobrado, o time do Piauí, o 4 de julho vai trazendo aqui no campo defensivo, vai trazendo com seu capitão aqui, que é o Gilmar Bahia já faz o levantamento, tenta fazer a ligação direta, a bola fica no peito do Filipinho rasga de lado, quem brigava com ele por ali era o Zé Flores, mas a bola saiu, é lateral que favorece a equipe do ABC, o Filipinho não tem pressa nenhuma para fazer a cobrança, 0-0 aqui em Piripiri, 0-0, 4 de julho, ABC 4 de julho, daqui a pouco na Arena das Dunas com Humberto de Souza, com Hugo Monte, com o Newton César, você vai conferir as emoções também de Motoclube América, de América e Motoclube, também a oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Lá vai o ABC fazendo levantamento pro campo de ataque, quem é que vai brigar pela bola ali é Gustavo Henrique brigou pela bola, Valderrama vai fazendo por ali, chegou fazendo a falta, é falta que favorece a equipe do 4 de julho, porque o Valderrama chegou atropelando ali. Pois é, atropelou o Wiltinho, né, camisa 10, a arbitragem estava próxima do lance, marcou a falta que favorece a equipe do 4 de julho, falta já cobrada. Falta já cobrado, o 4 de julho tem pressa pra bater, tá jogando em casa, precisa do resultado positivo. Chico Bala faz o levantamento lá pra frente, buscando ali o Zé Arthur. Zé Arthur domina a bola, vai trabalhando ali pelo lado esquerdo de ataque. Zé Arthur devolve mais atrás ali no Chico Bala. O 4 de julho vai tocando bola ali no campo de ataque, devolve mais atrás aqui no Alemão. Alemão faz a virada de bola aqui buscando o Zé Flores. Zé Flores brigou pela bola por ali. A bola ficou no peito do Vinícius Paulista. Vinícius Paulista deu um bom pra frente, mas a bola já é dominada aqui pelo Bahia. Bahia faz o toque mais atrás aqui no Ed. Ed vai trocando figurinha ali com o Alemão. O Alemão já fez a cobertura aqui na direita com o Flores. Zé Flores vai partindo para cima, passou pelo primeiro, quando tentava chegar para ali, o Alisson chegou na marcação. Filipinho devolve a bola lá no Wellington. Wellington domina ali, faz o levantamento pro campo de ataque. Quem é que vai brigar pela bola? Briga Gustavo Henrique, faz o toque mais atrás no Valderrama. Valderrama viu o Negueba passando pela direita, lá vem o ABC descendo pro campo de ataque. Pode pintar o primeiro gol do mais querido. O Negueba vai fazer o levantamento. Quem é que chega? Chega Gustavo Henrique! Chegou Gustavo Henrique, mas primeiro chegou ali o Ed colocando para escanteio, quase o primeiro gol do mais querido, Rodrigo. Mais uma boa jogada construída pela equipe do ABC. Alisson agora pelo lado direito, né? O passe foi primoroso do Valderrama pro Negueba, ele cruzou tentando encontrar Gustavo Henrique. Antes do camisa 9 do ABC, apareceu o camisa 2 Ed da equipe do 4 de julho, mandando a bola pela linha de fundo. Tem escanteio que favorece o mais querido, esquinado lado esquerdo do campo de ataque. Lado esquerdo no campo de ataque, vai fazer a cobrança ali, é o Alisson. Se liga aí, Jailson, porque vai chover na tua horta, porque o Alisson vai fazer o levantamento de bola por ali. Marcos Antônio também vai chegando com uma opção para bater o escanteio. É o camisa número 11, Marcos Antônio também ali, o camisa número 11, o Alisson, o 31, Marcos Antônio. Alisson Cassiano tá por ali. Vinícius Paulista também lá, tá dentro da grande área. Suelton, quem é que vai fazer a cobrança? É o Alisson. Levantamento de bola do ABC, quem é que chega por ali? Chega a defensiva do 4 de julho, chega rasgando. É lateral que favorece a equipe do 4 de julho, bateu por último ali no jogador do ABC, bateu por último ali no jogador do ABC, e daqui a pouco a bola vai rolar lá na Arena das Dunas e você vai conferir. E aqui na CBN, o tempo de futebol não para, e você confere comigo tempo e placar. Seis minutos jogados, 39 por jogar nessa primeira etapa aqui em Piripiri. Você vai conferindo no placar da CBN. 4 de julho. Tem zero. ABC. Também tem zero. Chapinha, o sabor da alegria. Lá vem o ABC pro campo de ataque ali, o Valderrama já tava brigando ali pelo lado direito de ataque. A bola bateu por último, é lateral que favorece a equipe do ABC. Lateral que favorece a equipe do ABC, o Netinho não tem pressa nenhuma, vai fazer a cobrança por ali, lá pelo lado direito ali o Netinho. Netinho vai fazer a cobrança, procura o jogador melhor posicionado do ABC. Ele tá ali, o Alisson Cassiano tá mais atrás, Vinícius Paulista dá opção. Ele procura com quem jogar, faz o levantamento buscando o Negueba. Tentou fazer o levantamento buscando o Negueba, o Chico Bala sobe de cabeça e corta de lá pra equipe do 4 de julho. Fez um toque mais atrás ali, o Wiltinho tentava chegar pro ataque, chegou atropelando ali mais uma vez ali o Netinho. Pois é, chegou atropelando o Netinho. Arbitragem do Sul Mato Grossense, Paulo Henrique de Melo, sempre atento ao lance, marcou falta que favorece a equipe do 4 de julho na intermediária defensiva da equipe piauiense. Tudo igual na Arena Itacoatiara, 0-0. Tudo igual, 0-0, 4 de julho. É as emoções da Série D do Campeonato Brasileiro, é o primeiro jogo das oitavas de final, e agora ali o árbitro tá querendo o quê, hein, Rodrigo? É difícil entender, né? Acho que ele vai exigir a cobrança da falta um pouco mais para trás, né? Agora sim, falta já cobrada. Falta já cobrada, o 4 de julho vai tocando bola ali no círculo central de gramado. Faz abertura ali, joga ali no Marcelo. Marcelo levanta a cabeça, procura o jogador melhor posicionado. Já achou o Chico Bala ali na esquerda. Chico Bala domina na perna esquerda, atrás na perna direita. Faz o levantamento, tentando fazer a ligação direta aqui pro Jânio. A bola foi forte demais, o Wellington só acompanha e fica com ela, tranquiliza pra defensiva do ABC. O ABC tem pressa pra sair jogando, porque o Wellington já fez abertura ali no Alisson Cassiano, lá pela direita. Alisson Cassiano vem trazendo aqui pro campo de ataque, faz o levantamento de bola lá pro Netinho. Netinho tenta fazer a ligação com o Negueba, quando tentava chegar por lá, o Chico Bala chegou primeiro que o Negueba, já roubou para a equipe do 4 de julho. Chico Bala já faz o levantamento e o Tinho fez a briga por aqui. A bola vem chegando ali no Ricardo Senna. Ricardo Senna, quando tentava chegar por lá, o Tinho sofreu mais uma falta. O Tinho bateu forte por ali. É mais uma falta cometida pelo mais querido. O ABC vai abusando de falta aí nesse começo de jogo. Futebol CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Lá vem a levantada de bola aqui pelo lado direito aqui com o Ed. Ed faz o toque por ali, faz o alemão, faz o levantamento, vai chegando a equipe do 4 de julho, pode marcar o 4 de julho, adiantou demais, ficou tranquilo ali pro Wellington. O Wellington já sai jogando aqui com o Filipinho pelo lado esquerdo da equipe do ABC. Filipinho faz o levantamento de bola, ligação direta. Olha o Gustavo Henrique se mandando ali por trás da defensiva, foi forte demais, era o Negueba que chegava por ali, mas foi forte demais. O 4 de julho, Jailson já sai abrindo ali, o Chico Bala já rompe a demarcatória de gramado, já tá pelo lado esquerdo de ataque ali o 4 de julho, faz o toque ali pro Yutinho. O Tinho domina na intermediária, faz o levantamento. Tá chegando ali o 4 de julho, pode marcar. O Tinho bateu de esquerda, quem é que vai chegando pra ali? Chega, Filipinho, tira de lá. Tira de lá porque o perigo era iminente pra equipe do ABC. A bola tá lá com o Valderrama. Valderrama faz o levantamento pro campo de ataque. Quem é que briga por ali? Valderrama fez o levantamento. A bola fica tranquila, fica pra defensiva do 4 de julho. O Marcelo já faz o toque aqui no alemão, no meio de campo. O alemão já faz a abertura ali no Chico Bala. Chico Bala na perna esquerda faz o levantamento buscando o Jânio pra dentro da área. Foi tranquilo na mão do Wellington. O Wellington já sai jogando. Onde é que tá o Alisson buscando o jogo lá perto da da meia-lua. O Alisson tenta fazer a ligação direta pro ataque. O ABC tá abusando dessa ligação direta. Daqui a pouco, Diego Breno. Eu chamo o Diego Breno com os comentários desses primeiros 10 minutos. Tá batendo bola por ali, vem trazendo pro campo de ataque ali com o Marcelo. Marcelo rompe a linha demarcatória de gramado, faz o levantamento lá pra fora. Lá pra frente ali, buscando ali o Zé Arthur. Zé Arthur encara a marcação, devolve ali no Chico Bala, faz o levantamento buscando o Jânio. Dominou a bola por ali, quem é que sobe de lá? Chega ali o Alisson Cassiano, chega cortando de lá. Sobrou, voltou pro Zé Flores. Zé Flores viu a passada do Ed aqui na direita. Lá vem o Ed, faz o levantamento por ali, quem é que sobe? Chega o Wellington. E aqui no futebol da CBN, o tempo e futebol não para. E você confere comigo, tempo e placar. Dez minutos jogados, 35 por jogar. 10 minutos jogados, 35 por jogar nessa primeira etapa. E você vai conferindo aqui em Piripiri. 4 de julho. Tem zero. ABC. Também tem zero. HE, tudo para a sua obra. Lá vem o ABC, 10 minutos de jogo, Diego Breno. Qual é a do jogo nesses primeiros 10 minutos, Diego? Me surpreende a forma como o ABC está chegando ao ataque. Né? Ele está explorando mais o lado esquerdo do 4 de julho. Foram três descidas bem interessantes. Ligação direta lá, aproveitando esse espaço que o Chico Bala dá. Né? Então, e o ABC está se comportando bem. É interessante do que a gente está vendo nesse momento. Olha o ABC. Segura aí, Diego Breno, porque lá vem o Filipinho fazendo o levantamento. Quem é que sobe por ali a bola? Quem é que chega por ali? Vai passando por todo mundo, saiu na linha lateral. Conclui aí, Diego. E outra parte interessante é o Alisson muito na defensiva, né? Chegando ali para ajudar o sistema defensivo. Ele já, o Moacir já percebeu que a presença ali do Zé Flores, Zé Arthur também, o Jânio, começando a entrar em atividade, mas me surpreende a parte do ABC explorando principalmente o espaço ali do Chico Bala. E o interessante detalhe para você que está acompanhando aqui no Futebol da CBN é que os bancos são atrás dos gols. Aqui, interessante, não aquele banco lateral aqui em Piripiri. Olha o ABC mudando, se mandando pro campo de ataque. Lá vem Negueba. Negueba fez abertura aqui no Alisson. O Alisson trouxe pra perna direita, ameaçou, abriu pro Netinho. Pode pintar o gol do mais querido. Netinho faz o levantamento. Quer que sobe por ali? Negueba vai brigar de cabeça. Chega Ed! Chega o Ed mais uma vez. Tirou o doce da boca do Negueba, porque o Negueba tinha armado o cabeceio ali, Rodrigo. Pois é, e outra boa chegada da equipe do ABC pelo lado direito, né? Passe do Alisson pro Netinho. Cruzamento na medida para o Negueba. Acabou que o último toque, né, foi de fato do Ed, mas aí a arbitragem marcou a falta do Negueba, falta de ataque para cima da equipe do 4 de julho, né? Falta essa que já foi cobrada, tudo igual, 0-0. Futebol CBN, pode ligar, aqui tem jogo. HE, tudo para a sua obra. Lá vem o 4 de julho se mandando pro campo de ataque, a bola tá ali com o Netinho. Netinho faz um toque por ali, foi falta que favorece a equipe do ABC, porque o Chico Bala chegou atropelando ali o Negueba. É falta, é lado direito de ataque, o ABC tá se mandando pro campo de ataque, o Diego Breno já falou. O ABC tá jogando muito bem aqui por esse lado direito com o Negueba. E o Netinho também que tá aparecendo muito bem, é o Netinho que vai fazer a cobrança de falta por ali. Netinho faz a virada de jogo, domina a bola que vem brigando aqui entre os três zagueiros, que é o Vinícius Paulista. Vinícius Paulista já rompe a demarcatória de gramado, tá posicionado por ali. Era o Alisson Cassiano, o Suelton recebe a bola. Suelton faz o toque do Marcos Antônio. Marcos Antônio tenta fazer a ligação direta. Olha o Netinho passando no costado ali da equipe do ABC. Domina Netinho, próximo da bandeira do escanteio. Encara a marcação do Yutinho. Netinho explode pro lá, fica melhor pro Yutinho. Yutinho sai jogando lá com o Chico Bala. Rouba na boa pra equipe do 4 de julho. O 4 de julho se manda pro campo de ataque. Encarou a marcação aqui o Jânio. Jânio encara a marcação do Marcos Antônio aqui perto da risca central do gramado. Marcos Antônio levanta a cabeça ali, vai tocando ali o Jânio. Jânio faz o toque, fez a ultrapassagem ali do Yutinho. Yutinho já tá trazendo pelo lado esquerdo de ataque. O 4 de julho já se manda pro campo de ataque, o Yutinho tá no campo de ataque, faz um toque mais por ali, Jânio, tocou errado, olha a roubada de bola do ABC, pode pintar o primeiro gol do ABC porque roubou bola por ali, Valderrama pedalou, procura com quem jogar, o Gustavo Henrique pedindo bola, Valderrama toca essa bola, meu garoto, lá vai o Valderrama, abriu pelo lado esquerdo, posicionou por ali, agora chegou atropelando ali, parou, marcou o que pra quem, Rodrigo? Pois é, ele marcou falta do Valderrama pra cima do Ed, camisa 2 da equipe do 4 de julho, falta já cobrada. Falta já cobrada e o Valderrama ficou sentindo por ali. Suelton vai na marcação, sobrou por ali. Olha o contra-ataque ali com o alemão. O árbitro parou, marcou falta porque o Vinícius Paulista chegou atropelando todo mundo ali, Rodrigo. Exatamente, né? Chegou atropelando todo mundo. Era o camiseta do número 8, Zé Flores, quem acabou sofrendo essa chegada aí, ali na roda gigante do gramado, né? Falta cometida pela equipe da BZ. Na verdade, foi o Alisson Cassiano quem cometeu a falta e a arbitragem marcou mais uma vez. A arbitragem marcou mais uma vez, é falta que favorece a equipe do ABC. E ali o árbitro ali está conversando, ali o seu Paulo Henrique de Mello, conversando com o capitão ali da equipe do 4 de julho, que é o Gilmar Bahia. cobrança de falta já feita ali. O 4 de julho tá todo no campo de ataque. O ABC tá todo no seu campo de defesa. Boa abertura na esquerda, que é que vai chegando pela bola ali. O Chico Bala devolve mais atrás ali do Yutinho. O Yutinho vem trazendo a equipe do 4 de julho pro campo do ataque. Que drible, brincou por ali. Ali o Flores fez a tabela de bola ali com o Yutinho. Quem é que chega por lá? Chega rasgando a bola, voltou por ali. Tira de cabeça Vinícius Paulista. Negueba faz o toque mais atrás no Gustavo Henrique. Gustavo Henrique tenta fazer o giro de corpo. Sofre a falta ali porque o alemão chegou atropelando. O alemão chegou atropelando. O jogo com muita falta, não é, Diego? É, chega ali com a falta e tal. E uma coisa interessante, Bala, é que essas ligações diretas se dá principalmente pelo estado do gramado. Quem está observando a partida, né, pode, na hora do toque da bola, a bola fica saltitando como se fosse um, sabe? Então, o motivo também do ABC ter feito essas ligações diretas e que tem dado certo ali no lado direito, né, do ataque, tem ajudado muito essa chegada do ABC, né? Então, essa ligação direta se dá também pelo gramado, a bola correr no gramado fica meio que saltitando aí. Lá vem o Marcos Antônio por ali. Lá vem a bola, fez a abertura lá pela direita. Pode pintar o primeiro gol do ABC. Fez a batida por ali, Nando Negueba. Quem é que vai cortando por lá? Chega cortando ali, chega cortando o Chico Bala. Aqui na CBN, o futebol não para. E você confere comigo tempo e placar. Faltam 30 por jogar. 30 por jogar ainda nessa primeira etapa. E você vai conferindo aqui na Arena Itacoatiara em Piripiri. 4 de julho. Tem zero. ABC. Também tem zero. Tintas Coral. Tudo de cor para você. E mais uma falta ali que vai ser cobrada ali para a defensiva do 4 de julho. Faz a cobrança por ali o Marcelo. Marcelo vai sobrando por ali, vai sobrando a bola para aqui com o camisa número 4 aqui, que era o alemão. O alemão vai tocando a bola para atrás, devolve ali no Marcelo. Marcelo vão trocando figurinhas ali a defensiva da equipe do 4 de julho. Vai fazendo a bola por ali, vai fazendo detalhe. Levantamento de bola. Qual detalhe, Rodrigo? Nessa última falta aí que você acabou citando, teve cartão amarelo, né? Tarreta amarela para Valderrama, camisa 17 do ABC. As equipes abusam de falta, já estava na hora desse cartão amarelo por aí. Olha o levantamento de bola aqui, o 4 de julho com o Ed. Devolveu a bola aqui no Gênio, o Gênio viu a ultrapassagem do Ed aqui pela direita. Ed encara a marcação do Filipinho, faz o levantamento de bola. Quem é que chega por ali? Tentava chegar por ali, era o Zé Arthur. Mas a bola foi forte demais, saiu em tiro de meta. Tiro de meta que favorece a equipe do ABC, o Wellington vai fazer a cobrança. O Wellington vai fazer a cobrança, o ABC vai se posicionando para fazer o contra-ataque. Para tentar sair para o ataque ali, o Wellington manda o time sair, mas ele está jogando lá com o Suelton pela direita. Suelton vai procurando com quem jogar. Já está trazendo a ABC para o campo de ataque. Se manda Suelton saindo por ali, vai sair na bola com Suelton. Vai o zagueiro Suelton para fazer a abertura. Tentou fazer o jogo aqui para o Valderrama. Foi forte demais, saiu. É lateral que favorece a equipe do 4 de julho. Lateral que favorece a equipe de julho, do 4 de julho. Vai fazer a cobrança por ali. O alemão. Alemão vai fazer a cobrança. Se posiciona por ali para fazer a cobrança. Ele joga mais atrás ali com o Marcelo. Marcelo vai dominando a bola por ali. Vai procurando com quem jogar. Ele devolve ali no alemão. Vai trocando figurinhas por ali. A equipe do 4 de julho no seu campo defensivo. Tenta fazer a ligação direta. Vinícius Paulista tenta dominar por lá, domina errado a bola, sai a lateral que favorece o 4 de julho, que o Chico Bala já vai fazer a cobrança. Tem duas bolas ali no gramado, o árbitro vai tirar uma por ali, vai posicionar o Chico Bala para fazer a cobrança de lateral. É lado esquerdo de ataque, o 4 de julho já tá vindo pro campo de ataque, faz o levantamento de bola, domina a bola no peito ali o Jânio. Jânio tentou fazer por a bola ali, roubou Vinícius Paulista, não avou pra equipe do ABC. Vinícius Paulista se manda do ataque, mas o Chico Bala já deu de ladrão, tomou dele, já tá com uma bola, 4 de julho mais uma vez. Bahia faz o toque mais atrás aqui na defensiva da equipe do 4 de julho, faz o levantamento por ali, tentou chegar pela bola por ali, mas tava ali com sua toalha, estava ali com seu sabonete na banheira ali, o camisa número 8 ali, o Zé Flores estava impedido por ali. Impedimento marcado, quem vai fazer a cobrança por ali, se aproxima por ali é o Alisson Cassiano. Alisson Cassiano vai fazer a cobrança por ali, vai se posicionando a equipe do 4 de julho. Mas o ABC tem pressa para sair jogando também, porque está aproveitando o contragolpe da equipe piauiense. O elefante potiguar contra o gavião do Piauí. A bola está lá com o Suelton. Suelton já faz a abertura aqui no Alisson Cassiano. Alisson Cassiano vai trocando figurinhas, vai trocando passes aqui atrás do ABC. Filipinho procura alguém lá na frente para sair jogando, joga em cima do Zé Flores. A bola sai a lateral que favorece a equipe do ABC. O ABC vai tendo dificuldades para sair por ali, vai saindo pela bola ali, o Filipinho. Filipinho vai bater no lateral, quem é que chega por ali, quem é que aparece por ali, tá o Alisson Cassiano, tem o Vinícius Paulista por ali, ele faz um toque lá no Alisson Cassiano. Alisson Cassiano domina a bola por ali, começa o jogo lá com o Wellington lá dentro da grande área. O Wellington já começa o jogo mais uma vez lá pela direita ali com o Suelton. Suelton complementa a virada de jogo, faz a bola chegar lá na direita com o Netinho, que já viu o Vinícius Paulista aqui no meio. Toca a bola aqui no meio, Vinícius Paulista, Sassarica por ali, faz o toque mais na frente, quem é que vai buscar? É o Negueba, não é o Valderrama. Valderrama dominou, vai tocando o ABC pro campo de ataque. O ABC vai tocando bola para tentar chegar no campo de ataque. Por aqui vai dominando a bola Alisson Cassiano. Alisson Cassiano já abre aqui na esquerda, toca a bola aqui, vai chegando o Filipinho. Filipinho vai encontrando o Marcos Antônio no meio de campo. Lá vem o ABC se mandando pro campo de ataque. Pode pintar o primeiro gol do mais querido. Marcos Antônio faz o cruzamento, o Netinho vai fechando por lá, a bola vai chegando no Netinho. Netinho vai brigar pela bola, chegou tirando de cabeça a defensiva ali da equipe do 4 de julho. Chegava por lá, chegou a defensiva por ali. O árbitro marcou, é lateral que favorece a equipe do ABC. Lateral que favorece a equipe do ABC. O Netinho vai fazer a cobrança por ali. O Netinho tá conversando ali com o Bandeirinha, vendo o que é que tá acontecendo, para tentar fazer a cobrança. Vai, vai, a bola vai chegando por ali. A equipe do ABC vai fazer o levantamento por ali, vai chegando por aqui. Aqui a gente vai chegando aqui nos primeiros 20 minutos da etapa inicial. Vai fazer a cobrança da equipe do ABC para fazer o levantamento ali pra grande área. Quem aqui sobe, sobe Gustavo Henrique, a bola saiu por ali. É escanteio que favorece a equipe do ABC. Escanteio que favorece a equipe do ABC. Daqui a pouco a gente, você vai conferir aqui o tempo e o placar. Mas segura aí, porque o ABC tá chegando. O ABC pode pintar o primeiro gol do mais querido aqui na cobrança do escanteio. Lá vai Netinho para fazer a cobrança. Vai fazer o Netinho. Marcos Antônio vai se posicionando para fazer a cobrança por ali. Quem aqui chega para bater? É Netinho, Marcos Antônio, Marcos Antônio, Netinho. Te liga aí, Jailson, porque vai chover bola na tua horta. Vai chover na tua horta. Vai levantando a bola por ali. Que é cruzamento da equipe do ABC. O ABC pode pintar o primeiro gol. Pode ser de cabeça aqui na arena. Itacoatiara aqui em Piripiri. Levantamento do escanteio. Marcos Antônio que vai fazer a cobrança por ali. Faz o levantamento, Netinho. Que aqui sobe de cabeça. Sobe por lá, Jailson. Domina a bola, Eutinho. Futebol na CBN. Aqui o futebol não para. Santal, controle de pragas. Levantamento de bola por ali com o Filipinho. Aqui no futebol na CBN, o futebol não para. E você confere comigo tempo e placar. Faltam 24 por jogar. 21 minutos, faltam 24 por jogar na etapa inicial. E você vai conferindo aqui em Piripiri. 4 de julho. Tem zero. ABC. Também tem zero. HE, tudo para a sua obra. Detalhe. Qual detalhe, Rodrigo? Falta aqui agora na zona intermediária ofensiva, lado direito da equipe do 4 de julho, a favor do time piauiense. Teve cartão amarelo para Felipinho, camisa 6 da equipe do ABC. Mais um amarelado aí na equipe do ABC, o Felipinho. O ABC tem que tomar cuidado com isso. Olha o levantamento de bola, quem é que vai chegando para ali? O levantamento faz um toque ali. O Senna fez a abertura, bateu ali, o Flores bateu pro gol. Defendeu o Wellington. A defesa do Wellington por ali, porque chegou batendo para ali, chegou com perigo, Rodrigo. Chutaço do Zé Flores, né? Chute bem envenenado aí. Rasteirinho ali, tentando encontrar o canto esquerdo do goleirão Wellington, que fez uma belíssima defesa. Mandou a bola para linha de fundo, escanteio que favorece a equipe do 4 de julho. É de camisa 2, está na bola. É de camisa número 2, está na bola. Vai chover na tua área aí, Wellington. Se liga aí, Wellington, porque o 4 de julho pode abrir o placar por aqui. Ed vai fazer cobrança, tá por ali. O Zé Arthur tá por ali, o Zé Flores. Os zagueiros do 4 de julho também se mandaram ali pra grande área. Vai fazer o levantamento por ali. Quem é que vai chegando pela bola? Vai chegando pela bola ali, o Ed faz o cruzamento. Quem é que sobe por ali? Passou na frente do gol. Passou perto do gol, passou pra certo. Faltou alguém pra botar o pezinho pra botar pra dentro ali pro 4 de julho. Mas o ABC não tem nada com isso. Tirou a bola por lá. O 4 de julho vai começando o jogo. O ABC tá todo recuado. O alemão vai bater por ali, bateu sem perigo nenhum. Futebol CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Santal, controle de pragas. Diego Breno, 22 minutos do jogo, tá, o jogo lhe agrada, como é que tá aí, Diego? Essa foi a primeira chegada do 4 de julho, né? Importante o ABC ter cuidado também. Eles exploram muito, podemos ver aí a questão da falta, né, da bola parada e o chute de longa distância. Aproveitando o estado do gramado, eles aproveitam bem e quase que faz o gol. Foi a primeira chegada com pouco mais de 21 minutos, né? Então o ABC precisa ter cuidado disso e dar um pouco mais de opção, principalmente ao lado esquerdo. A gente está vendo que o ABC, as chegadas do ABC sempre é pelo lado direito, mas precisa também dar uma invertida aí, Bala. Verdade, e esse lado esquerdo passa ali pelo Alisson. Tô sentindo falta de Alisson, quero ver mais o Alisson no jogo. Olha a bola por ali, vai chegando para ali Gustavo Henrique. O árbitro parou e marcou falta ali dura em cima do Valderrama. Agora a falta foi em cima do Valderrama, né? Foi o camisa 5, Robson Alemão, quem partiu para trauletada ali para cima do volante da equipe do ABC. Falta que favorece o mais querido, zona intermediária ofensiva, lado direito. Não teve cartão, né? A arbitragem não apresentou o cartão aí para o atleta da equipe do 4 de julho. Falta perigosa favorecendo o time do mais querido. E esse jogo aqui não tá quente só na temperatura não, né, Diego? Tá quente também ali, é muitas faltas. Exato, um jogo muito pegado, né? A gente viu aí que quando teve a falta pro ABC, os jogadores do ABC foram para cima do árbitro também pedindo cartão, né? O árbitro não quis nem saber. Então, assim, além da temperatura, além de todo o nervosismo, né, por ser o primeiro jogo de mata-mata, esse jogo bem pegado com muitas faltas. Jogo bem pegado com muitas faltas aqui na Arena de Piripiri, na Arena Itacoatiara, aqui em Piripiri, no Piauí. É calor demais, é muito quente, o ABC tá ali todo de preto, tá sentindo mais ainda essa pressão. É uma conferência para bater a falta por ali, tá o Alisson, tá Netinho e tá Marcos Antônio. Pode ser que pinte direto pro gol, porque o Marcos Antônio e o Alisson batem muito bem dali. O Netinho é para fazer uma cobrança mais ali, para fazer o levantamento na área, porque o Vinícius Paulista, junto com o Alisson Cassiano e o Suelton, já se mandaram lá para dentro da área. Gustavo Henrique também vai chegando por lá para fazer a cobrança. Negueba se posiciona por ali. Quem foi só o Vinícius Paulista. Vinícius Paulista e Gustavo Henrique por aí. Então pode pintar ali uma cobrança direta para a equipe do ABC. Vai fazer a cobrança. Quem é que vai se posicionando por ali? O Alisson está se posicionando por ali. Já segurou a bola. Já segurou a bola ali o Mago para fazer a cobrança. Lá vai o Alisson, ele que foi decisivo contra o Retrô. Daqui a pouco você vai conferir aqui as emoções de Motoclube América. América e Motoclube. E daqui a pouco a gente vai conferindo aqui o tempo e placar, porque o ABC vai fazer a cobrança de falta. Vai fazer a cobrança de falta por ali. Daqui a pouco Humberto de Souza leva as emoções pra você. Lá vai Marcos Antônio, passou da bola, vai bater o Alisson, bateu pro gol. A bola foi desviada por ali. Quem é que chega pela bola? Chega tranquilo pro goleiro Jailson. Aqui na CBN o tempo e o futebol não para. Você confere comigo tempo e placar. Vinte e cinco minutos jogados, faltam 20 por jogar, 25 jogados, 20 por jogar, e aqui em Piripiri você vai conferindo. 4 de julho. Tem zero. ABC. Também tem zero. Chapinha, o sabor da alegria. Detalhe. Qual detalhe, Rodrigo? Jogo paralisado agora, meu querido Alisson Bala, para a pausa para hidratação, né? Diante desse calor aí que tá acontecendo, que tá cometendo lá a cidade de Piripiri, no interior do Piauí. A arbitragem paralisa o jogo para uma hidratação aí dos atletas. A gente aproveita para mandar um abraço para a galera que está acompanhando aqui pelo nosso canal no YouTube. Muita gente curtindo a programação da CBN. Alberto Jorge, Sandro Rodrigues, Pedro Abel, Raline Emanuele, Jailton Amaral dizendo que é americano, mas hoje está torcendo para o ABC também. Vamos passar de fase futebol potiguar. Beleza, Jailton Amaral? Esse é o espírito realmente para esse dia de hoje, né? Cid Andrade do Monte também está por aqui torcendo pelo ABC. Márcio Gomes secando o Alvinegra, torcedor do América. Jonas Henrique, Paulo Sérgio, Jacinto André, Marcos Vinícius, Carlos Sampaio, Adriano Medeiros e Francisco Mata. Deixa o like, galera, se inscreve no canal e compartilha o link aí no seu grupo de WhatsApp, no seu grupo de Twitter, Facebook. Chame a galera para curtir 4 de julho ABC aqui na CBN. Diego Breno, parada técnica por aí, o que é que você enxergou aí? Quem está melhor nesses primeiros 25 minutos aí, 27 minutos de jogo, Diego? Até por volta de 15 minutos, o ABC estava controlando bem, né? Chegou principalmente ali no lado direito, né? Poucas investidas no lado esquerdo, como você mesmo disse na transmissão, estamos sentindo a falta de Wallace. O Alisson às vezes fica muito mais no lado defensivo do que realmente precisa estar ali na posição dele. E o 4 de julho só foi chegar com um pouco mais de 21 minutos, né? Então, naquele chute, qual o Wellington fez a grande defesa e botou para escanteio. Até o momento, o ABC se comporta bem. Pela proposta de jogo, pelo que o Moacir Júnior colocou em campo, é aquilo que se espera, né? Dependendo de uma bola, dependendo principalmente dessa ligação direta. Como a gente tinha falado na transmissão, o gramado não permite que você tenha um passe com uma certa qualidade. Então, você tem que fazer os lançamentos. E é nessa posição, nesse estilo de jogo, onde ele aproveita ali o espaço deixado pelo 4 de julho, que ele está explorando mais, com o Netinho, com o Negueba, fazendo a inversão ali. Gustavo Henrique tem tantos aparecer mais também, né, tem uma presença maior. Então, assim, até o momento, até pouco mais de 15 minutos, o ABC controlou. O 4 de julho já estava um pouco mais tímido, chegou um pouco mais com 21 minutos, e agora vamos ver aí nessa volta, né, da parada, como é que as duas equipes vão se comportar. E o que é que você está achando aí, Diego, do Marcos Antônio, ele que está aí substituindo o Alan Dias? É mais do mesmo do Marcos Antônio? É o gramado, é a situação que o 4 de julho impõe, que não está conseguindo jogar ali o Marcos Antônio? É, o Marcos Antônio é a opção dele, né? Digamos, a função dele ali é literalmente pegar a bola, parar para pensar e fazer essa ligação, né? É basicamente o mais do mesmo, né? A gente espera que ele se volte, ou pelo menos apareça aquele Marcos Antônio que o torcedor já está acostumado na época de CRB, por exemplo. Mas a gente sabe que gramado, temperatura, né, aquela coisa toda, também interfere. Mas até o momento, para a função que foi designado, está fazendo muito bem. Beleza, falou quem entende aí o Marcos Antônio, o time do ABC vai já retornando por ali, um jogo, como o Diego Breno falou, é muito duro, muitas faltas, o ABC já está em dois, amarelado, o Filipinho e o Valderrama, e o jogo vai fazendo um convite para você, porque daqui a pouco tem as emoções lá da Arena das Junas também, eu convido você para ficar com a gente aqui no YouTube da CBN Natal, porque no YouTube da CBN Natal você vai ter a íntegra do jogo do ABC, e no 91.1 você vai ter a íntegra do jogo do América, então eu já vou convidando você para o YouTube, porque daqui a pouco, Hugo Monte, Nilton César e Humberto de Souza vão levar para vocês as emoções do Campeonato Brasileiro da Série D Motoclube América. Aqui na CBN, o futebol não para e você confere comigo aqui em Piripiri o tempo e o placar. Olha a saída de bola errada do ABC, vai sair o Wellington errado mais uma vez, vai marcar o 4 de julho, salva em cima da linha, Wellington! Salva em cima da linha ali o Wellington, a saída errada do Wellington. O Wellington saiu errado, tocou a bola no peito do Yutinho, um levantamento de bola por ali, quase o 4 de julho marcou, Rodrigo. Que coisa, Alisson Bala, quase que entrega o ouro à equipe da ABC. O Wellington tentou bater ali o tiro de meta, né? Só que foi basicamente um voo rasante da bola. O Yutinho dominou imediatamente e mandou para a área e por cobertura tentava ali o camisa 11, Zé Arthur, fazer por cobertura. Quem salvou a pele da ABC foi Wellington. Por muito pouco não abre o placar a equipe do 4 de julho, que agora tem escanteio lado esquerdo do campo de ataque. Camisa 20, Ricardo tá lá para fazer a cobrança. Tem também o Ed. Ô Wellington, de susto você só faça esse pro torcedor do ABC. Minha Nossa Senhora, quase o Wellington entrega igual como foi contra o Retrô. Mas graças a Deus contra o Retrô o ABC conseguiu lá virar. Olha o cruzamento de bola por ali, vai fazer o levantamento. Quem é que sobe de cabeça, tira a defensiva do ABC. Já sai puxando o contra-ataque com o ABC, a bola vai sobrando por ali, devolve por ali o Alemão. Alemão começa a bola lá no Chico Bala lá pela direita. Olha o levantamento, tá chegando 4 de julho, vai marcar de cabeça o 4 de julho pro gol! Pro gol! Pro gol! Mas não valeu. Tá valendo. Não valeu, Alisson Bala. Cruzamento que partiu do lado esquerdo do campo de ataque, equipe do 4 de julho. Apareceu ali, se não me falha a memória, foi o zagueiro, né? O camisa de número 4, Marcelo, para desviar. Mas aí a arbitragem, né, o assistente de número 1, o Cícero de Souza, do Mato Grosso do Sul, disse que estava em condição de impedimento. Anulado o gol da equipe do 4 de julho. Olha, esse aí o bandeirinha tá com a vista em dias, viu? Tá com a vista em dia porque era lance de detalhe ali para tirar por ali, mas ainda bem que o 4 de julho não marcou, ainda bem que o ABC se liga aí, ABC. O ABC se manda pro campo de ataque, futebol CBN, pode ligar que aqui tem jogo. Supermercado Nordestão, nutrir a vida também é cuidar da sua saúde. Levantamento lá pra direita, vai chegando o ABC pro campo de ataque ali com Gustavo Henrique faz o toque mais atrás, Marcos Antônio levanta a cabeça, faz a virada de jogo aqui no Filipinho se mandando pro ataque, tentou fazer a meia lua, drible da vaca do Filipinho, vai chegando o Filipinho, fez a batida pra área, pode marcar o ABC, chega a defensiva do 4 de julho, rasga de lá, chega rasgando de lá ali o capitão ali, o Gilmar Bahia chegou tirando tudo ali, Rodrigo. Pois é, chegou tirando tudo, mais uma boa descida da equipe da ABC, agora a primeira pelo lado esquerdo, né? A ABC que atacou muito pelo lado direito, agora chega pela primeira vez com o Felipinho, mas estava atento à defensiva do 4 de julho para afastar o perigo. Lá vem o Tinho se mandando pro campo de ataque ali da equipe da ABC, tentou fazer o levantamento ali com o Jânio. Jânio tentou fazer de cabeça, a bola vai sobrando para ali, Vinícius Paulista vai trocando com a bola ali. Valderrama deu um banho, já abriu pro Negueba parou, faz o necessário, comprou ali, sofreu a falta. É falta que favorece a equipe do ABC. Ô meu juiz, eu quero ver o cartão também pro 4 de julho, só tem para um lado é esse cartão aí. 4 de julho também está abusando das faltas, o ABC já tomou dois cartões amarelos, 4 de julho nenhum. Lá vai fazer a batida ali a equipe do ABC, o ABC vai fazer a cobrança, toca a bola mais atrás ali, o Wellington começa o jogo lá no Vinícius Paulista já faz a abertura aqui com o Alisson Cassiano domina a bola, faz aqui no Filipinho faz o toque, vai tocando a bola lá no meio com o Vinícius Paulista, o ABC vai tentando no toque de bola, tentando chegar no campo de ataque, já está no campo de ataque lá pela direita ali com o Wellington está no campo de ataque, faz a abertura lá para Valderrama viu a ultrapassagem ali, fez o levantamento de bola, o Alisson fez o cruzamento, mas não cruzou pra ninguém, ô Rodrigo. Pois é, né? Não foi bom o cruzamento do Alisson, não tinha ninguém lá na área também pra receber a pelota. Mais um tiro de meta que favorece a equipe do 4 de julho. Mais um tiro de meta que favorece a equipe do 4 de julho, já cobrado por ali. A bola tá por ali, o Ricardo Senna vai fazer o toque mais atrás ali com o alemão. O alemão chegou por ali, é falta que o Marcos Antônio fez ali em cima do alemão. O Chico Bala vai fazer a cobrança, o alemão já faz a abertura aqui no Ricardo Senna. Ricardo Senna domina a bola, prova, tocando na perna esquerda, vai tentando trazer o 4 de julho pro campo de ataque. Ricardo Senna tenta fazer a ligação direta, tentou fazer a abertura lá na direita, tentava chegar por ali, era o Zé Flores. Era o Zé Flores que agora inverteu de lado ali com o Tonê, agora inverte seus atacantes de lado ali, viu, Diego Breno? Agora o Zé Flores foi lá para a esquerda e o Zé Arthur veio aqui para a direita, Diego. Exatamente. E um detalhe, Bala, é que essa pós-parada, se a gente for pegar agora, 4 de julho melhor. As chances de gol claras foram do 4 de julho, o ABC. Lá vem o ABC, Gustavo Henrique trouxe na perna esquerda, vai marcar o ABC, Gustavo Henrique bateu pro gol! Passou longe do gol, mas o ABC assustou, Rodrigo. Assustou, né? A bola veio ali um pouco aérea pro camisa 9 da equipe do ABC, o Gustavo Henrique. Ele teve que fazer a catara dominar, puxou pra perna esquerda, bateu, acabou que pegou mal também na pelota. Tiro de meta que favorece o time piauiense 0-0. 0-0 aqui, lá vem fazer a cobrança para ali, o 4 de julho vem pro campo de ataque. Aqui na CBN o tempo e o futebol não para, você confere comigo tempo e placar. Série D do Campeonato Brasileiro, oitavas de final aqui na Arena Piripiri, você vai conferindo. 4 de julho! Tem zero. ABC também tem zero. Tintas Coral, tudo de cor para você. E o ABC tentava chegar por ali, o Marcos Antônio fez o levantamento por ali, ainda, e há pouco tempo o Everton deu outro susto ali, viu, Rodrigo? É, o Wellington, né, que já começou. Olha, lá vem o 4 de julho, lá pelo lado esquerdo, pode pintar o primeiro gol aqui na Arena Piripiri. Tentava chegar por lá, o Wellington foi só na bola, o Wellington agora se tivesse um cartão ele dava pro Yutinho. Lá vai a bola aqui na direita, dominou a bola aqui, já chegou a bola aqui na esquerda com o Negueba. Negueba chegou por lá e agora o árbitro vai pra lá, Rodrigo, porque o Wellington, se tivesse um cartão, ele tinha dado ali pro Zé Flores. É verdade, né, ele acabou que caiu ali o jogador da equipe do 4 de julho, a arbitragem paralisou, ainda não deu para entender qual foi a marcação do árbitro sul-mato-grossense Paulo Henrique de Melo. E com relação ao Wellington, ele já falhou naquele jogo passado, né? O gol de empate da equipe do Retrô, e por hoje também já deu duas bobeadas aí o Wellington, ninguém sabe o que está acontecendo com ele, vinha fazendo uma temporada muito boa e do jogo passado para cá, algumas falhas aí que hoje, graças a Deus até agora, não estão comprometendo o resultado. Verdade, o Wellington vinha sendo um destaque, aquela partida contra a Chapecoense, principalmente, acredito que é a melhor partida do Wellington, ou do Wellington, perdão, na equipe do ABC, e daqui a pouco vai confirmar para ali o Rodrigo, porque subiu o cartãozinho amarelo, daqui a pouco o Rodrigo confirma para quem é. Mas ali o Arthur tinha mandado o jogo seguir, eu acho que deve ter sido alguma coisa por reclamação. Mas daqui a pouco o Rodrigo Ferreira traz a informação, porque você fica bem informado aqui na CBN. Lá vai fazer a cobrança de falta ali, a equipe do ABC vai fazer a cobrança para ali o Wellington. Wellington vai chamando o Wellington pra jogar ali. Não joga o Wellington não, que ele não tá bem não. Vai tocando a bola pra ali com o Vinícius Paulista, devolveu ali no Wellington. Wellington faz a bola chegar aqui na esquerda defensiva aqui com o Alisson Cassiano. Alisson Cassiano vai dominando detalhe. A bola pra ali. Qual o detalhe, Rodrigo? Teve o primeiro cartão amarelo para o 4 de julho na partida. Camisa do número 8, Zé Flores. Zé Flores então foi pra ele ali pela reclamação ali, o Wellington se tivesse também tinha dado esse cartão pro Zé Flores. Levantamento de bola pra ali, vai chegando o ABC, a bola vai chegando aqui pro Alisson, o Alisson escorou no Gustavo Henrique, olha o ABC chegando, o Gustavo Henrique tentou passar por ali, quando tentava passar pelo defensiva, chegou ali atropelando, agora foi falta do Degueba, mas o ABC tá chegando pra ali, mas o 4 de julho já roubou a bola, já tá aqui com o Ed pela direita, Ed vai trocando bola aqui com o Zé Arthur. Zé Arthur já tá se mandando aqui pro campo de ataque aqui, o Zé Arthur, o Jânio vai passando pra ali, ele devolveu no Ed deixou a bola passar, a bola vai chegando no Ricardo Senna. Ricardo Senna domina na perna esquerda, fez abertura lá no Chico Bala. Chico Bala vai passando com uma flecha lá pela esquerda, vai fazer o levantamento na área. Levantamento na área do ABC, pode chegar o 4 de julho. Foi forte demais. O 4 de julho tá chegando, Rodrigo. Vai chegando a equipe do 4 de julho, principalmente com as bolas aéreas, né? Agora pelo lado esquerdo, mais um cruzamento do Chico Bala. Desta vez não apareceu ninguém na área da equipe do ABC para mandar a bola com direção ao gol. Tiro de meta que favorece o mais querido. Futebol CBN, pode ligar que aqui tem jogo. Santal, controle de pragas. O Wellington já bate a bola por ali, vai tocando com o Alisson Cassiano. Alisson Cassiano vai tocando bola pelo lado defensivo da equipe do ABC, faz o levantamento direto ali buscando o Alisson. O Alisson escorou de cabeça, Gustavo Henrique não entendeu por ali, a bola ficou tranquila ali para a defensiva do 4 de julho. O Ricardo Chaves faz a abertura ali com o Chico Bala. Chico Bala devolveu no alemão. O alemão já faz a abertura no campo de ataque ali. O Netinho. Netinho vai tentando chegar a bola por ali. A bola vai brigando de cabeça, sobrou no pé do Yutinho. Yutinho fez a virada de bola buscando aqui o Zé Arthur pelo lado direito, mas Filipinho escora de cabeça, devolve tranquilo ali pro Wellington. O Wellington domina a bola, tranquiliza para a equipe do ABC. O ABC precisa tranquilizar esse jogo. Lá vai o ABC por ali, vai fazer o levantamento de bola. Quem é que chega? Quem chega de bola para ali? Vai tocando o ABC com o Vinícius Paulista. E o Tinho impressou o Vinícius Paulista por ali. Vinícius Paulista fez o giro, fez o recuo, devolve a bola aqui na esquerda com o Alisson Cassiano. Alisson Cassiano já está aqui na esquerda tentando mandar o ABC para o campo de ataque. Mandou o ABC sair. O ABC vai saindo tocando bola para ali com o Alisson Cassiano. Alisson Cassiano já faz a abertura, faz a virada de jogo. Faz a bola chegar lá no Valderrama. Valderrama já se manda para o campo de ataque e faz o levantamento de bola ali com o Gustavo Henrique. Não foi nem pro Gustavo Henrique, foi pro Negueba. A bola ficou ali, ficou tranquila ali pro Marcelo. Marcelo dá um bumbum ali, a bola explode o Negueba. É lateral que favorece a equipe do ABC. É lateral que favorece a equipe do ABC. E aqui a bola vai passando, o tempo vai rolando. Diego Breno, 40 minutos da primeira etapa. Qual é a do jogo, Diego? A do jogo é 4 de julho. Se comporta agora como a melhor equipe do primeiro tempo, né? As chances de gol foram mais claras. O ABC, a gente tinha falado no pré-jogo, ter atenção nesse sistema defensivo, né? Porque os vacilos que vem dando nos jogos, e nesse primeiro tempo a gente pôde observar, né? O Wellington ali também falhando. Então é muita atenção para ter cuidado por ali, e o ABC explorar um pouco mais esse ataque, né? Principalmente do lado esquerdo. Você viu que na primeira descida do Filipinho, quase que a equipe do ABC marca o gol, né? Então vamos ver aí, ó, ABC. Olha o ABC, a jogada pela direita ali com o Netinho. Netinho vai chegando na linha de fundo, faz o cruzamento. O ABC fez tudo certo na hora de tirar o 10, Rodrigo. Faltou o capricho do Netinho. Pois é, faltou o capricho sim do Netinho, meu querido Alisson Bala, né? Pegou muito mal na pelota, a bola se perdeu pela linha de fundo, apenas mais um tiro de meta para a equipe do 4. É apenas mais um tiro de meta para o 4 de julho. E aqui na CBN o tempo e futebol não para, e você confere comigo tempo e placar. Série D do Campeonato Brasileiro, oitavas de final, aqui em Piripiri, você vai conferindo. 4 de julho. Tem zero. ABC. Também tem zero. Supermercado Nordestão. Nutrir a vida também é cuidar da sua saúde. Olha o 4 de julho chegando aqui pela direita. O Edinho tentou fazer o cruzamento, a bola rasgou de lá, Alisson Cassiano, mas a bola tá dentro da área. O 4 de julho pode marcar por ali, chega Marcos Antônio, chega rasgando por ali. Ele marcou o quê, Rodrigo? É lateral ou é escanteio? É a lateral, né? Acho que foi lateral que ele marcou ali para a equipe do 4 de julho, exatamente. Arremesso manual já cobrado pelo Ed. Arremesso manual já cobrado pelo Ed. Ed pedala por ali, faz um toque mais atrás ali. Alemão domina a bola no pé esquerdo. Lá vem Alemão, faz a jogada de bola, começa o jogo lá atrás, vai começar lá no Jailson. Jailson vai dominando, sai da área o goleiro para começar o jogo. Ele já toca a bola lá no Marcelo. Marcelo já tá na defensiva esquerda, rompendo a linha demarcatória de gramado, trazendo o 4 de julho pro campo de ataque. O 4 de julho faz a abertura lá na esquerda, domina a bola por ali o Chico Bala. Chico Bala domina a bola, levanta a cabeça, encontra o Zé Flores por ali. Zé Flores e Chico Bala vão trocando figurinhas lá pelo lado esquerdo. Ele encontra o Alemão mais próximo do círculo central. Olha o levantamento aqui pro Jânio, chega rasgando por lá, chega rasgando ali o Filipinho. Filipinho chegou rasgando a bola pra ali, sobrou lá pro Chico Bala na direita. Zé Flores trouxe pro lado direito, vai bater pro gol. Zé Flores bateu pro gol, mas passou longe do gol. Passou longe sem levar perigo ao Wellington. Sem levar perigo ao Wellington dessa vez, né? Bateu muito mal também na pelota, pegou muito embaixo da bola. A finalização do Zé Flores não foi legal. Tiro de meta para o ABC. O goleirão Wellington vai ali ganhando uns segundinhos interessantes, né? Aproveita para tomar uma água. A arbitragem também já vai começar a cobrar ele pela demora. Vai cozinhando aí o finalzinho do primeiro tempo, a equipe do ABC. Futebol CBN, pode ligar que aqui tem jogo. Supermercado Nordestão. Nutrir a vida também é cuidar da sua saúde. O Wellington já bateu o tiro de meta, fez a bola chegar aqui na direita aqui com o Suelton. Suelton dá o toque aqui pra frente buscando quem não chegou a bola por ali. Ô Diego Breno, qual é a posição que o Alisson tá jogando, hein? Agora ele tá ali de meia hora, ele vai buscar a bola lá. O que é que você tá achando do posicionamento do Alisson em campo? Então, Bala, possivelmente, né, a gente tá vendo aí um Alisson mais maleável pra tentar ajudar mais, sair um pouco desse sistema defensivo. Né? A gente observa que tem o Marcos Antônio, que tenta fazer ligação direta, e não é isso exatamente que o time está precisando. Olha aí, olha o levantamento de bola. O 4 de julho vai chegando, chegou atropelando por ali. É pênalti! Penalidade máxima para a equipe do 4 de julho. Uma saída de bola errada do Filipinho. A bola explodiu ali no Zé Arthur. O Senna fez o cruzamento. Chegou atropelando ali o Netinho, Rodrigo. Pois é, né? Foi imprudente o Netinho ali no momento de desarmar o jogador da equipe do 4 de julho. Com convicção, marca a penalidade máxima. O árbitro sul-mato-grossense Paulo Henrique de Melo. Tem pênalti que favorece a equipe do 4 de julho. Camisa 10. E o Tinho já tá com a bola embaixo do braço. Vamos ver se é ele mesmo ou se é o Jânio, né? Parece que vai ser o Jânio, camisa 23, para fazer a cobrança. Pênalti para a equipe do 4 de julho. Pode tirar o primeiro zero do placar. Ele que sofreu o pênalti vai fazer a cobrança. É o artilheiro do time, Diego Breni. Mais uma saída de bola errada do ABC. E é aquilo que a gente falava. Atenção na questão do sistema defensivo, né? Tá dando, cometendo muitas falhas. E essa foi uma, né? A imprudência do Netinho que chegou no Jânio, derrubou. Pênalti ainda... Porque muita gente, mas só fez encostar e tal, mas ficou claro que foi pênalti, né? Bem claro que foi pênalti. E aí vai o Jânio, né, Daniel, o artilheiro da equipe, com 5 gols, pode chegar ao 6º, mas vamos ver se o Wellington salva agora, né? É Jânio contra o Wellington, é o Wellington contra Jânio. Eu tô com você, o Wellington, defendendo as cores do meu Rio Grande do Norte, defendendo as cores do elefante e do alvinegro do mais querido. Eu tô com você, o Wellington. Lá vai Jânio pra cobrança, pode abrir o placar aqui na Arena Itacoatiara, em Piripiri. Jânio Daniel na cobrança. É Jânio contra o Wellington. É o Wellington contra Jânio. Eu sou mais você, o Wellington. Lá vai Jânio pra cobrança. É cobrança, tá ali na marca da Cal. Autoriza o árbitro. Já tá autorizado. Jânio corre pra bola, vai fazer a batida. Jânio, paradinha, bateu pro gol. Pro gol! Pro gol! 4 de julho, não tem ninguém mais feliz que ele aqui em Piripiri. Jânio Daniel foi devagarzinho, deslocou o Wellington, abriu, tirou 0 no placar. O Wellington aceita que dói menos que o Jânio Daniel, não é brinquedo não. E o detalhe do gol eu quero ouvir, Rodrigo Ferreira. Cobrança muito tranquila, muito segura do camisa 23, o artilheiro Jânio Daniel da equipe do 4 de julho, né? Caminhou a passos lentos para a cobrança da penalidade, tirou completamente o goleiro Wellington da jogada, que ficou plantado no meio do gol. O Jânio bateu no lado direito do goleiro Wellington, abrindo o marcador para a equipe do 4 de julho. Agora em Piripiri, 1 para o 4 de julho, 0 para a equipe da ABC. E mais uma vez a equipe do 4 de julho vem por cima, dando pro campo de ataque. Olha o levantamento de bola por ali. A bola vai chegando aqui, vai chegando ali no Chico Bala. Tentou fazer o levantamento ali pro Jânio Daniel. O Jânio Daniel parece o Cabanhas, viu? Ele tá acima do peso, viu, Diego Breno? É, a gente não é a melhor pessoa para falar, é questão física, né? Mas aparentemente tem essa presença do físico, né? Mas só um detalhe, ô Bala. Esse é o 22º gol da equipe do 4 de julho. Jogando a Série D, o 15º em casa. Então, assim, premia a equipe que resolveu jogar mais, resolveu aparecer mais, teve chances mais claras. 1-0 aí até o momento, um placar bem correto, né? E uma infelicidade ali na saída de bola do Filipinho, que acabou resultando no gol da equipe do ABC. Mais uma vez, o ABC toma um gol em erros de saída de bola, em rede de saída do em falhas individuais, né, Rodrigo? Exatamente, né? Dessa vez foi o Felipinho quem tentou fazer um passe um pouco mais longo. Ele tinha até a opção de tocar um pouco para trás para o Alisson Cacema, tentou fazer o passe mais alongado e aí entregou a bola de graça para o ataque da equipe do 4 de julho. Consequentemente, eles conseguiram sofrer o pênalti. Detalhe, teve um cartão amarelo agora há pouco para Netinho, camisa 2 do ABC, no ato, né? O pênalti que ele cometeu, ele acabou tomando o cartão amarelo. Como o cartão amarelo ali, como o Diego Breno trouxe muito bem, foi pênalti, muito bem marcado ali pelo senhor Paulo Henrique de Melo. A bola vai chegando para ali, vai fazendo o levantamento do Filipinho, vai buscando o Alisson lá na frente. Olha o Alisson, domina a bola aqui pelo lado esquerdo de grande área. Filipinho faz o levantamento de bola, quem é que chega de cabeça? A bola foi tranquila ali pro goleiro Jailson. Fica tranquila pro Jailson, que faz a cobertura de bola por ali. Abertura lá na esquerda, quem é que chega de bola por ali? Vai se mandando pro campo de ataque ali o Senna. O Senna, Ricardo Senna, vai trocando bola para ali, devolveu o Niltinho. Niltinho fez o toque mais atrás ali com o Alemão. Alemão vai se mandando pro campo de ataque da equipe do 4 de julho. Alemão fez a batida por ali, chegou ali o Zé Flores. Zé Flores, quando tentou andar por ali, era o Zé Arthur. A bola ficou forte demais, ficou tranquila pro goleiro Wellington. Vai acabar o primeiro tempo, tá caído por ali. Tem jogador do 4 de julho caído, Rodrigo. É o camisa 11, né? O camisa 11, Zé Arthur, quem está caído ali um pouco depois da meia-lua da grande área da equipe do ABC. A arbitragem já chega por lá para saber o que está acontecendo com ele. Caiu no gramado, ganhando também uns minutos aí preciosos a equipe do 4 de julho, né? A arbitragem já está até pedindo para substituir o jogador camisa 11, Zé Arthur, mas ele já está se levantando por ali. Ô Diego, o que é que o ABC precisa fazer diferente para essa segunda etapa para tentar empatar e quem sabe até virar o jogo, Diego? Agora precisa ousar mais, né? Precisa sair. Nesse caso, vem aquele questionamento lá do início, né? Quem entraria no lugar de Alan Dias, se o Marcos Antônio ou o Denner? Eu acho que agora é o jogo para Denner. Dá um pouco mais de movimento, que a bola possa chegar mais ao ataque e que o ABC pare de insistir um pouco, não apenas no lado direito, e possa inverter bolas e... Escorregou por ali, vai pintar o segundo gol do 4 de julho. Passou pelo Wellington, vai marcar o 4 de julho. Bateu, perdeu! Minha mãe do céu, como é que o Zé Flores perde um gol desse, Rodrigo Ferreira? Mais uma pichotada da zaga da equipe do ABC. Agora o jogador que estava ali acabou caindo, né? Ele escorregou no buraco. O Zé Flores saiu cara a cara com o Wellington, tirou o Wellington da jogada, mas bateu muito mal de perna canhota. Perde a chance de ampliar o marcador no finalzinho do primeiro tempo, no momento que a arbitragem encerra o primeiro tempo, Alisson. Fim de jogo, fim de papo, e mais uma vez era o Filipinho ali que escorregou no lance. Fim de jogo, fim de papo, a gente vai levando aqui a nossa agora, o nosso bate-papo aqui com a nossa reportagem esportiva. Com você, Rodrigo. Beleza, está encerrado o primeiro tempo na Arena Itacoatiara, em Piripiri, interior do Piauí. A gente, você que está no rádio agora, né, nos 91,1 FM, vai acompanhar a partir de agora a transmissão de América e Motoclube diretamente da Arena das Dunas, narração de Humberto de Souza, comentários de Nilton César e as reportagens de Hugo Monte, além do comando técnico de Tony de Lima. Alô, alô, Humberto de Souza, segue você aí da Arena das Dunas, Humberto. Beleza, beleza. Humberto de Souza segue na Arena das Dunas com a transmissão de América e Motoclube no rádio, nos 91.1 FM. Nós continuamos aqui no YouTube da Rádio CBN Natal com a transmissão do intervalo e também um segundo tempo completo de 4 de julho, 1 até agora, ABC 0. Olha só, Alisson Bala, Diego Breno, amigos ouvintes da Rádio CBN Natal, você que também está no YouTube, vamos dar uma passadinha aqui no banco de reservas, né, tanto da equipe do ABC como também do 4 de julho. As opções que o técnico Moacir Júnior tem para o segundo tempo: 12 Jefferson é goleiro, 14 Alexandre, 15 Aleph, 16 Vinícius Silva, 77 Ítalo, 20 Denner. Camisa de número 26, João Marcos. Wesley Pimbinha veste a camisa de número 27. Ferreira veste a camisa de número 29. São as opções aí do técnico Moacir Júnior do ABC para o segundo tempo. Alô, meu querido Paulo Cardoso Júnior. Beleza? Agora também as opções do técnico Fernando Tornê na equipe do 4 de julho para o segundo tempo. Camisa 30, Vinícius, 7, Ítalo, 9, Etinho, 13, André, 14, Caio, 15, Edinaldo, 16, Diguinho, 17, Eduardo, 18, João Pedro, 19, Vieira, 21, Vitor Souza, camisa 22 para Wilsinho. São os nomes aí da equipe do 4 de julho para o segundo tempo de jogo na Arena Itacoatiara. Beleza, galera? São exatamente 3 da tarde com mais 55 minutos aqui em Natal. A gente vai fazer uma rápida pausa, você que está acompanhando no YouTube. Vamos para o nosso intervalo comercial. Daqui a pouquinho tem análise do jogo, análise do primeiro tempo com os comentários de Diego Breno. Não saia daí, a gente volta já já. Beleza, beleza, galera? Estamos de volta com o intervalo da partida 4 de julho e ABC, equipes que estão se enfrentando lá na Arena Itacoatiara, no interior do Piauí. É o seguinte, veja só, vamos agora para ouvir, né, o comentário do comentarista Diego Breno acerca do que foi esse primeiro tempo. E aí, Diego, o que é que você achou da atuação da equipe do ABC Futebol Clube neste primeiro tempo de jogo lá na Arena Itacoatiara? Bom, Rodrigo, o que a gente pôde ver desse ABC no primeiro tempo foram dois pontos, né, ou então dois extremos aí. No começo, talvez por estar começando a se ambientar e tal, teve mais atitude de chegar mais ao ataque, né, tanto que as bolas que chegaram, e aí volto a dizer, explorando principalmente o lado esquerdo da equipe do 4 de julho, né, deixando o espaço ali do Chico Bala, foram três descidas totalmente excelentes, podemos assim dizer, né? A pena que não chegou na conclusão. E aí, até o momento, o ABC se comportava bem, né? A equipe de 4 de julho, quando chegava, era tentando explorar também o seu lado direito, mas não dava certo, né? Não tinha as conclusões totalmente 100%. Então, a equipe do 4 de julho tentou ver de alguma forma, tentou chegar mais, mas a equipe do ABC se comportava bem. Até então, o meio de campo se postando bem, o sistema defensivo também se postando bem. E aí, quando teve a primeira parada, a gente esperava que o jogo pudesse chegar mais nisso, só que o 4 de julho resolveu jogar. Né? Aproveitando talvez aí a questão do calor, já sendo afetado pelos jogadores do ABC. Então, o 4 de julho começou a se lançar mais. Mas se lançou mais porque o ABC permitiu. Né? A gente viu os espaços que o ABC começou a deixar, as falhas individuais, o Wellington ali compôs duas vezes, né? Tentou ao máximo explorar um pouco mais esses erros do Alvinegro, tanto que a chegada, né, do 4 de julho só foi com pouco mais de 21 minutos do primeiro tempo. Né? Então, o 4 de julho com chute de longa distância, essa era uma das armas também da equipe, né? Além da bola parada. Então, o que a gente pôde ver é que o jogo passou, né? Mudou o tom com o 4 de julho se impondo mais. E aí aproveitando nos erros do Alvinegro. Né? Tanto que também, pouco tempo depois, teve um outro chute e aí teve o gol anulado. Né, eu sendo bem sincero aqui, eu não sei se estava impedido de fato, né, o ângulo da câmera, né, não permite dizer que estava exatamente impedido e tal. Então, eu confesso que eu não sei se realmente estava impedido. Mas o ABC se salvou até o momento além do gol anulado. E aí, após esse gol anulado, o ABC, ao invés de continuar seu jogo, de explorar pelo lado direito, resolve sair pela primeira vez pelo lado esquerdo com o Filipinho. E aí, numa boa jogada, pena que o Gustavo Henrique não chegou para concluir. E aí, com a presença, com o crescimento mais do 4 de julho, né, o que a gente pôde observar foi o 4 de julho tomando conta. E aí, com uma infelicidade, talvez, ou numa bobeira total do sistema defensivo, e isso a gente vinha falando, né, no pré-jogo, que o ABC deveria ter cuidado, porque é um dos pontos negativos dessa equipe na Série D. E aí, com a desintenção total, né, o Netinho chega totalmente imprudente, não tem o que dizer, foi pênalti claro, né, a chegada muito forte, ele sabia, né, em si que não chegaria tempo para tirar da bola, então aproveitou ali, né, também que o jogador Jânio soube, né, prender bem a bola, e aí caiu, pênalti marcado, e o próprio Jânio, né, chegando ao seu sexto gol na Série D, marca 1-0 para o 4 de julho. E não foi mais porque perdeu a outra chance com o Zé Flores, né, numa bobeira total ali, o Filipinho escorregou, então chegou o Zé Flores de driblar o Wellington, né, só que chutou para fora. O ABC foi 2 pontos. O primeiro, um começo muito bom, se comportando bem. E o segundo, principalmente na parada, né, pós-parada aí, meio que tentando se reconectar na partida. Então, o que a gente pôde observar em si, até o momento o placar é justo para aquela equipe, né, que resolveu arriscar um pouco mais, aproveitar as falhas do sistema defensivo do adversário. 1-0 premia a equipe que soube, né, jogar e muito bem nessas falhas. Então, 1-0 para o 4 de julho. Muito se fala, e o Alisson? Outro ponto negativo ainda do ABC, né? Até o momento. A gente não viu o Alisson dentro de campo. Né? O próprio, na transmissão, o Bala falou, eu estou sentindo falta de o Alisson aqui. Ele está muito do lado defensivo, às vezes vai para o meio, não vai para a sua posição de origem. Então, esse é um jogo, né? Até também foi comentado em relação ao Marcos Antônio, será que ele está se comportando bem? No começo se comportou, assim como toda a equipe do ABC, só que depois sentiu. E com agora, com o placar adverso, é necessário que pelo menos o ABC se impor como foi o início do primeiro tempo. Ter toda a atenção nesse sistema defensivo. E aí o Moacir Júnior precisa ver a peça que deve ser colocada junto. Eu, na minha concepção, eu colocaria o Dene, né? Volto a dizer, jogou bem contra o Retrô. Às vezes que entra, entra bem também. Então, deveria entrar agora e aí fazer um jogo também para que pudesse essa bola chegar um pouco mais à galera do ataque. Né? O Alisson desapareceu porque ele teve que ajudar, ou pelo menos se recuar da sua posição e trazer a bola junto ao ataque. Coisa que a gente não estava vendo com o Marcos Antônio. Né? Então, a opção aí para o Moacir Júnior é ver se o Denner, né, entra nesse momento, dá uma movimentada melhor e, claro, toda a atenção no sistema defensivo. Não se enganem, meus amigos da CBN, que por estar 1-0, por ter aproveitado essa chance, né, o 4 de julho vai ficar na dele. Muito pelo contrário. Ele está jogando em casa, ele quer fazer um resultado, pelo menos que dê uma certa tranquilidade no jogo da volta, e aí vai continuar tentando explorar ao máximo os seus três atacantes, o Zé Flores, o Zé Arthur e o Jânio. E aí até mesmo na transmissão, o Bala observou bem quando o Tonê pede para que os dois Zés, né, eles mudem a posição. Então, o Zé Arthur vai para o lado direito, o Zé Flores vai para o esquerdo. E aí tentando também a presença do Iltinho, né? Junto com o Ricardo Senna, que fazer, tentar jogar um pouco mais a bola ao ataque. Né? Então, não se engane que o 4 de julho vai manter a mesma pegada, vai tentar explorar quanto antes essa questão do sistema defensivo do ABC. E aí é aquele ponto que a gente tinha falado lá no começo, no pré-jogo, né, que um dos pontos negativos da equipe 4 de julho é que quando se sente pressionada, a parte individual deles também costuma falhar. Então, assim como eles souberam explorar esse lado, essas falhas individuais do sistema defensivo do ABC, o ABC pode aproveitar nesse momento. Então, vamos torcer para que o segundo tempo seja um pouco melhor para o Alvinegro, consiga pelo menos um empate, e que o Moacir Júnior perceba que é necessário fazer com que o time, né, se arrisque um pouco mais, não apenas esperando uma bobeirazinha e tentar fazer o gol de empate. Vamos ver como é que vai se comportar a equipe nesse segundo tempo, Rodrigo. Beleza aí, Diego Breno. Lembrando ao torcedor da CBN que o ABC também, em cima do que o Diego Breno falou, o ABC termina a primeira etapa sem dar um chute no gol. O ABC teve seus ameaços, mas o ABC não chutou. E o ABC tem um adendo aí, né, Diego? Tem que se preocupar também com os cartões amarelos, porque já tem três jogadores amarelados. Exatamente, bem lembrado, Bala. E os chutes ao gol, se a gente podemos assim dizer, foram todos fora do alvo, né? Não tem aquele chute realmente que obrigou o goleiro Jailson a fazer uma grande defesa, né? Teve as saídas novamente pelo lado direito, mas não chegava a essa conclusão, né? Essa última bola que tanto se fala. E os chutes, aí é uma opção também para a equipe do ABC arriscar, já que o gramado também não ajuda só um, então aproveitar esses chutes de longa distância para que possa, pelo menos, obrigar o goleiro Jailson a trabalhar mais. E justiça seja feita ali, o lance da falha no último lance do jogo não foi o Filipinho, foi o Alisson Cassiano que escorregou por ali e quase entregou a paçoca ali para a equipe do 4 de julho. As duas equipes já estão voltando por aqui. Daqui a pouco o Rodrigo vai nos informar se teve alterações, se as equipes são as mesmas da primeira etapa. E como o Diego Breno já falou aí, o ABC precisa arriscar um pouco mais, sair um pouco mais. Daqui a pouco a gente vai trazer as informações. A bola vai rolar aqui no segundo tempo na CBN, você vai conferir as emoções aqui no YouTube da CBN, a gente vai levando para você as emoções de 4 de julho e ABC, ABC 4 de julho. A bola vai rolar ali no segundo tempo, autoriza a bola por ali. Quem é que vai fazer a cobrança para ali? Está conferindo. Rodrigo, as equipes são as mesmas da primeira etapa, Rodrigo? São as mesmas, sim, o Alisson Bala. Todo mundo voltou igual começou o jogo. Todo mundo voltou igual como começou o jogo. E lá vai o Alisson para fazer a cobrança. O ABC vai dar início. Autoriza Paulo Henrique de Melo. A bola está rolando aqui no segundo tempo em Piripiri. A bola está rolando para ABC 4 de julho. 4 de julho e ABC. O ABC vai ganhando ali. O ABC vai perdendo pelo placar de 1-0. O 4 de julho vai ganhando por 1-0. O Jânio Daniel marcou ali aos 40 minutos do segundo tempo. Aos 41 minutos do segundo tempo. Foi o gol da equipe do 4 de julho. O 4 de julho está se posicionando por ali. Ô Diego, você já esperava ter visto uma alteração já no intervalo ou uma se acertou em voltar com a mesma equipe? Não, eu esperava que tivesse pelo menos alteração, né? Para tentar movimentar um pouco mais desse meio. Então vamos ver aí como é que, já que ele não mexeu, pelo menos ter dado a orientação. A gente viu que o Moacir preferiu orientar a equipe ali do banco de reserva mesmo, sem entrar para o vestiário. Então vamos ver como é que se comporta, mas eu entraria com o Dena ainda. Beleza, falou ali o Diego que queria ver o Dena em campo, mas o 4 de julho já está no campo de ataque. O 4 de julho já está no campo de ataque, já vai se mandando a equipe do 4 de julho. Vai a falta por ali, vai fazer a falta por ali, vai fazer a cobrança por ali, vai fazer a cobrança, tem dois jogadores por ali. É o camisa número 2 ali, o Ed, e também está na cobrança ali o camisa número 20 ali, o Ricardo Senna. É falta que favorece a equipe do 4 de julho por ali, vai autorizar Paulo Henrique, vai autorizar Paulo Henrique, aqui a bola vai chover na tua horta. E o Wellington se liga por aí, porque o 4 de julho já está vencendo, saiu da bola por ali, o Ed que vai fazer o levantamento de bola. Quem é que chega por ali? O Wellington, chega o Wellington, a bola sobrou pro Bala, vai sobrando por ali, vai marcar o 4 de julho, falhou por ali o Wellington, a bola vai sobrando por ali, chega cortando para ali, quem é que rasga de lá, mas o árbitro já parou e marcou alguma coisa ali dentro da área, Rodrigo. Pois é, marcou falta de ataque, viu, Bala? Falta de ataque da equipe do 4 de julho contra o time do ABC. Posse de bola favorecendo o mais querido, segue perdendo o jogo 1-0. Segue perdendo o jogo a equipe do ABC aqui, né, em Itacoatirica, em Piripiri. O árbitro ali marcou falta, mas o Wellington já ia marcando mais uma vez a bobeira. A bola quicou ali na frente dele, mas estava atento dessa vez ali o goleiro Alvinegro. O ABC já tenta se mandar para o campo de ataque, o ABC já tenta se vir para o campo de ataque. O Wellington vai fazer a cobrança por ali. Está perdendo o jogo, o ABC 1-0, o gol do Jânio Flores, do Jânio Daniel, perdão. A bola está por ali, vai sobrando o 4 de julho, faz o levantamento ali com o Ricardo Senna, mas o árbitro parou, marcou ali, porque tem um jogador do 4 de julho caído, me parece o capitão ali, não é, Rodrigo? Exatamente, né? Tá caído o atleta da equipe do 4 de julho, né? A arbitragem já chega por ali para ver o que é que tá acontecendo com ele, o Gilmar Bahia, ele mesmo, camisa do número 3, já vai se levantando, já vai se recuperando, equipe do 4 de julho que agora tem aí o tempo a seu favor. E o número de torcedores aumentou ali no murozinho do estádio, viu? Galera com sua sombrinha, sol muito quente aqui em Piripiri, sol muito quente ainda aqui da Arena Itacoatirica. Lá vai fazer a cobrança ali o Alemão. Alemão vai fazer a cobrança. Futebol CBN, pode ligar que aqui tem jogo. Lá vem a bola aqui pelo lado esquerdo, lá vem a bola se posicionando por aqui, a bola já está com Chico Bala. Chico Bala faz o recuo, procura o jogador melhor posicionado para jogar. Chico Bala faz o trança-pé por ali, fez a passagem de bola, já fez a abertura ali com o Ricardo Senna. Chico Bala briga por ali, chega rasgando o Valderrama para a defensiva do ABC. Chega Valderrama rasgando, o ABC precisa empatar o jogo, precisa trazer pelo menos um empate aí do Piauí para deixar a situação mais tranquila. O 4 de julho não tem nada a ver com isso, quer ampliar o placar e o Alemão já está ali trazendo o 4 de julho para o campo de ataque. Tentou fazer o levantamento, o Filipinho rasga de cabeça, a bola fica ali com o Alex. Devolve mais atrás ali no Filipinho. Filipinho vai fazer o levantamento, faz a virada de jogo, tentando aqui o Negueba pelo lado direito. A bola tentava chegar aqui no Negueba. O Negueba é um jogador que também tá faltando aparecer mais, não é, Diego? É verdade, Bala. O Negueba apareceu logo no princípio, né, com a jogada de ligação direta de Marcos Antônio, mas depois sumiu, né? Tentou fazer uma jogada pelo lado direito, outra pelo esquerdo, mas precisa aparecer mais. Precisa aparecer mais, Valderrama fez o levantamento por ali, a bola vai sobrando para o Alisson. O Alisson devolveu a bola para o Marcos Antônio, pode pintar o gol do ABC. Chega rasgando a defensiva do mais querido. Chega rasgando ali a defensiva do 4 de julho, perdão, porque o mais querido estava chegando com o Marcos Antônio. Chegou com perigo por ali, Rodrigo. Chegou o perigo mais uma vez, agora o ABC tentando com o Marcos Antônio, né? Acabou sendo travado pela defensiva do 4 de julho, olha o ABC. Olha o ABC, a bola vai sobrando por ali, pode marcar o mais querido, chegou o Negueba por ali, mas chegou mais esperto que ele ali, o Bahia botou para escanteio, o ABC tá chegando, Rodrigo. Tava atento de uma Bahia para evitar ali o toque providencial do Negueba, né? Que provavelmente seria para o fundo do barbante, e ganha o escanteio a equipe do ABC, esquinado do lado direito do campo de ataque, Netinho cobra. Netinho cobra, vai fazer o levantamento de bola por ali, lá vai Netinho fazer o cruzamento de bola, quem é que chega por ali na grande área, vai chover na tua horta, Jailton Varão, Netinho, se for pro gol, vou com você, ABC, a bola vai passando por ali, quem é que chega de cabeça, vai sobrando por ali, Gustavo Henrique, pra mim o Gustavo foi puxado por ali, a bola, levantamento de bola foi pra ali, aí o levantamento volta pra esquerda por aqui com falta, mas o árbitro disse, segue o jogo, a bola tá lá pela esquerda, vai fazer o levantamento de bola, vê outra passagem por ali, vai chegando ABC, pode marcar, ABC chegou na guerra, vai sobrando pra o Alisson, chega ele, corta por lá, o ABC tava chegando, o ABC tava pressionando por ali. Filipinho dominando na perna esquerda, saiu tocando errado, cuidado por aí. Marcos Antônio recupera para a equipe do ABC no campo de ataque, faz a ultrapassagem, faz o levantamento ali buscando o Alisson. Tentou chegar na linha de fundo, chegou atropelando, chegou dividido ali com o goleiro. Chegou dividido com o goleiro. Ô Rodrigo, eu vi um puxão ali do Gustavo Henrique, Rodrigo. Eu tive a mesma impressão que você, viu, Bala? Na hora do cruzamento, né, o Gustavo Henrique, pelo menos o corpo dele fez esse movimento de que foi puxado, né? Só que também não houve reclamação por parte dele, nem do outro atleta do ABC. A jogada seguiu. Prosseguiu normalmente, né? Posse de bola para a equipe do 4 de julho que vence o jogo 1-0. Aqui na CBN o tempo e o futebol não para e você confere comigo tempo e placar. Série D do Campeonato Brasileiro, oitavas de final aqui em Piripiri, você vai conferindo. 4 de julho. Tem um, Jânio Daniel. ABC. Tem zero. Santal, controle de pragas. O 4 de julho vai vencendo, vai abrindo a vantagem pro jogo da volta no próximo domingo. Olha o levantamento de bola, você vai chegando com a bola por aqui. Vai chegando com a bola aqui, vai descendo pro goleiro Zé Flores. Fez a abertura ali pro Chico Bala, bateu pro gol na trave! No travessão, mas não tava valendo mais nada, Rodrigo. Pois é, né? Já estava em condição de impedimento, né? Quando o camisa de número 8 da equipe do 4 de julho, Zé Flores, meteu a bola para o Chico Bala, ele estava impedido, mas olha que cruzamento venenoso, né? A bola explodiu no travessão, se tivesse valendo era mais uma chance perigosa para a equipe do 4 de julho. Era mais uma chance perigosa. Lá vem a equipe do ABC, tá trocando figurinhas ali pelo campo defensivo. Devolve a bola aqui. Vai chegando pela bola. Suelton vai mandando a equipe pro campo de ataque. Suelton procura um jogador pra jogar. Ele faz a abertura, vai trocando figurinhas ali. O zagueiro do ABC, a bola já tá com o Cassiano. Defensivo esquerdo da equipe do mais querido. É o mais querido, é o Elefante Potiguar contra o Gavião Piauiense. A bola volta ali pro goleiro Elton. O Elton, o ABC não consegue sair. Vai trocando bola ali atrás. Vai tocando bola no seu sistema defensivo. E é tudo que o 4 de julho quer. É a bola longe da sua grande área. O Elton faz o levantamento, faz a ligação direta buscando ali o Gustavo Henrique, escorou de cabeça, mas a bola já sobrou aqui na esquerda aqui pro Chico Bala toca a bola, domina a bola por ali pelo meio de campo ali com o Alemão, vê outra passagem aqui pelo Zé Flores foi pra cima do Netinho, já passou pelo Netinho, deixou o Netinho no chão, ameaçou por ali, já devolveu no Chico Bala, o 4 de julho não tem pressa, vai tocando bola, valoriza a posse de bola por ali, lá vai o Chico Bala por ali, seu futebol CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Chapinha, o sabor da alegria. E a bola já tá lá pela direita, faz o levantamento de bola pra ali, o equipe do 4 de julho tenta chegar pro campo de ataque, mas fica tranquilo ali pro Filipinho, bate pra frente e tenta fazer o levantamento ali, buscando o Gustavo Henrique, a bola fica melhor ali pro Bahia, o Bahia devolve de cabeça, joga com o Jailson já começa, já sai com o Chico Bala aqui pelo lado esquerdo, lá vem Chico Bala, já rompe a líder marcatória, traz o 4 de julho pelo lado esquerdo de ataque, Chico Bala faz o toque ali no Yutinho, Yutinho tabelou, Chico Bala já passou por ali, fez o toque ali no Flores, quando tentava chegar por ali, o árbitro parou e marcou a falta, Rodrigo. Mais uma falta, né, favorecendo a equipe do 4 de julho, agora aqui no lado esquerdo do campo de ataque, enfiada do Chico Bala, a bola passou pelos pés de Yutinho, quando ele devolveu pro Bala, né, acabou sendo tocado ali o camisa do número 8, Zé Flores, pelo Valderrama, falta perigosa que favorece a equipe do 4 de julho, vem bola pra área do ABC. Falta que favorece a equipe do ABC, o Valderrama tem que tomar cuidado, porque ele já tá amarelado, ele chegou dando uma butinada ali no Zé Arthur, falta que favorece a equipe do 4 de julho, quina de grande área, falta perigosíssima pra equipe do 4 de julho, tá Ed, tá Yutinho, que é aquele mesmo que passou aqui pelo América, ele já saiu a bola, deixou ali pro lateral direito o Ed vai fazer a cobrança, o Elton coloca dois homens ali na barreira, o Elton vai posicionando a sua barreira, tá Netinho, Vinícius Paulista ali pra defender a defensiva do ABC, lá lá vai ali o ABC se segura aí o Elton, porque o 4 de julho tem uma falta perigosíssima. Lá vai o Ed para fazer a cobrança, Ed vai fazer o levantamento ali, ou vai bater direto pro gol. Fernando Toné orienta seu time, tem jogadores ali do 4 de julho no campo de ataque. Lá vai Ed para fazer a cobrança, se segura aí o Elton, porque o lance é perigoso. Cobrança autorizada, Ed fez a batida, bateu pro gol, defendeu o Wellington. Defensaça da equipe do ABC, mas o 4 de julho segue por ali, chega rasgando a defensiva do ABC. Chegou o Elton tirando ali, Rodrigo. Agora apareceu bem, né? Apareceu bem o arqueiro da equipe do ABC, o chutaço direto da equipe do 4 de julho, ele espalmou a bola pra frente, depois apenas arremesso manual pra equipe do ABC, que já foi cobrado. Arremesso manual já cobrado ali, pegaram o Suelton, Rodrigo. É, pegaram o Suelton, né? Quando ele recebeu a pelota, acabou sendo tocado ali pelo camisa 11, o Zé Arthur, da equipe do 4 de julho. A arbitragem não marcou falta, né? Marcou apenas mais um lateral para a equipe do ABC, mas está caído o Suelton, dizendo que está sentindo dores ali no pé, na perna direita. A arbitragem conversa com ele, já vai se levantando, camisa 72 da equipe do ABC. Suelton já está levantando por ali. O futebol, a CBN aqui não para, e você confere comigo tempo e placar. Série D do Campeonato Brasileiro, oitavas de final aqui em Piripiri, você vai conferindo comigo. 10 minutos jogados, faltam 35 por jogar. 10 minutos jogados, faltam 35 por jogar, e você vai conferindo aqui. 4 de julho. Tem um, Jânio Daniel. ABC. Tem zero. Supermercado Nordestão. Nutrir a vida também é cuidar da sua saúde. Olha, o 4 de julho vai chegando como quer ali pela direita, ela vai com o Ed, pode pintar o segundo gol, adiantou demais, Diego Breno, 10 minutos da segunda etapa, o jogo parece que é um cenário como terminou o primeiro tempo, Diego. Exatamente, Bala, o que a gente vê é o 4 de julho pressionando novamente e aproveitando os vacilos do sistema defensivo do ABC, né? O ABC até então, com a chegada do Negueba, poderia pensar de uma outra forma, só que o desenho, até o momento, é o mesmo que foi da primeira etapa, no final da primeira etapa. 4 de julho, partindo para cima, tentando pressionar essa saída de bola da equipe do ABC e tentando aproveitar as chances, os espaços, né, as falhas do sistema defensivo. Então, o desenho é o mesmo. E vamos ver se, pelo menos, nesse começo, né, o Moacir já resolve quebrar um pouco a cabeça, tentar movimentar mais a equipe, dar uma orientação melhor, porque a coisa está perigando, o Bala. Verdade, falou quem entendeu, Diego Breno, a coisa tá perigando pro ABC, mas o ABC tem uma falta aqui, na intermediária direita de ataque, tá o Alisson e tá Marcos Antônio para fazer a cobrança, o Alisson já saiu por ali, deixou pro Marcos Antônio para fazer a cobrança, parece que vai ter jogada ensaiada da equipe do ABC, Valderrama já se aproxima por ali, Marcos Antônio faz o levantamento, que aqui sobe a bola por ali, chega de cabeça o ABC, jogada ensaiada do ABC, o Elton vai chegando por ali, chega tirando dali o Edi, Edi tirou de lá, a bola vai sobrando por ali, vem brigar pela bola aqui o Zé Arthur tentou chegar, ficar pela bola por aqui, mas o Marcos Antônio vai ficando tranquilo aí com a bola, Marcos Antônio fez a abertura para Netinho, pode chegar o ABC na linha de fundo, lá vem Netinho, adiantou demais a bola, mas o árbitro já tinha marcado ali o lateral, Rodrigo. Pois é, a bola saiu, né, ele tentou evitar a saída pela linha lateral, o Netinho não conseguiu, o Bandeira disse que a bola saiu por completo, arremesso manual que favorece a equipe do 4 de julho, que segue vencendo o jogo em Piripiri, 1-0. Lá vai a bola por ali, vai ser cobrada ali, é lateral que favorece a equipe do ABC, é lateral que favorece a equipe do ABC, vai fazer a cobrança ali, o 4 de julho vai fazer a cobrança por ali, lá vai fazer o levantamento, faz o levantamento de bola buscando o campo de ataque, a bola vai tentando chegar por ali, saiu por ali. Futebol CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Tintas Coral, tudo de cor para você. É lateral que favorece a equipe do ABC, quem é que vai fazer a cobrança por ali? É lateral que favorece a equipe do ABC, o Netinho vai se posicionando para fazer a cobrança, Netinho faz o levantamento de bola, Netinho cortou de cabeça ali, defensor do ABC, mas vai ficando pro Negueba, Valderrama vai brigar de cabeça por ali, Valderrama vai fazer ali, o árbitro parou, e a falta foi dura, viu, Rodrigo? É, a falta foi dura, vamos ver se vai pintar a tarjeta amarela agora pro camisa 5, o Robson Alemão, né? Vai pintar assim, cartão amarelo pro Robson Alemão, porque ele chegou de maneira duríssima aí para cima do Valderrama, né? Inclusive, levantou o pé ali na altura do roxo do volante da equipe do ABC. Cartão amarelo para Robson, camisa 5 do 4. E ele ficou ali no limiar do vermelho, viu, Diego Breno? Levantou o pé demais, parece que pegou no roxo do Valderrama. Verdade, viu? Subiu demais ali, tanto que atingiu uma parte até do ombro, né? A gente sabe que a estrutura do Valderrama também não é muito alta, mas mesmo assim, a chegada do Robson Alemão foi muito forte. Verdade, foi muito forte e o departamento médico do ABC já é, já é acionado por ali, pintou o cartão amarelo ali para o Robson Alemão, e você vai conferindo aqui, o ABC vai perdendo por 1-0, 4 de julho vai se garantindo, próximo final de semana você vai acompanhar também na CBN a partida de volta, é domingo, é 4 horas da tarde, é com Humberto Souza lá no estádio Frasqueirão, com Rodrigo Ferreira, com Nilton César, você vai conferir o jogo de volta, mas ainda tem jogo, ainda tem muito jogo para rolar, ainda tem muita bola para rolar aqui em Piripiri, eu confio no ABC, eu vou com o ABC, eu vou com o ABC, eu luto com o ABC até o fim, e o levantamento de bola ali, a falta foi duro e o Valderrama tá sentindo ali ainda, né, Rodrigo? É, tá sentindo, né? Tá sentindo, ainda tá caído no gramado o Valderrama. É, e o departamento médico do ABC também já entrou no campo para fazer o atendimento. Agora sim ele se levanta, despreocupa um pouco o torcedor, despreocupa um pouco o técnico Moacir Júnior. Vai cobrar a falta o ABC, três homens ali para a cobrança: o Alisson, o Marcos Antônio e Netinho. E tem o Alisson, tem Marcos Antônio, tem Netinho, uma conferência para fazer a cobrança de falta por ali. Lá vai o Alisson, é o Alisson, Marcos Antônio. O Netinho, o Alisson já desistiu da bola ali, ficou o Netinho, ficou o Marcos Antônio. Pode ser duas opções por ali, o Alisson vai se posicionando. O Alisson vai se posicionando para receber a bola por ali. Valderrama já tá melhor, já tá ali dentro da área. Gustavo Henrique tá por ali, os zagueiros do ABC também se apresentaram lá no campo de ataque. Vai chover na tua área, Janilson, quem vai fazer o levantamento por ali? É o Marcos Antônio, faz o levantamento de bola, quem é que sobe de cabeça, sobe por ali, ficou tranquilo na mão do goleiro Jailson. Tem pressa a equipe do 4 de julho, tenta sair pro campo de ataque, agora o árbitro parou, marcou o campo, que pra quem, Rodrigo? Marcou falta, né? O Marcos Antônio acabou matando o contra-ataque da equipe do 4 de julho com o Wiltinho, e mais um cartão amarelo pra equipe da ABC, agora pra Marcos Antônio, camisa 31. Aqui na CBN o futebol não para, e você confere comigo tempo e placar. Série D do Campeonato Brasileiro, oitavas de final, jogo de ida aqui em Piripiri, você vai conferindo. 4 de julho. 4 de julho tem um, gol de Jânio Daniel. ABC. Tem zero. HE, tudo para a sua obra. 15 minutos jogados, já foram 15 minutos jogados dessa segunda etapa. A bola tá ali com o Negueba. Lá vai Negueba fazendo um levantamento de bola por ali. O Marcos Antônio tomou cartão, como o Rodrigo bem informou. A bola vai sobrando lá pela direita. Quem é que vai brigando pela bola? Mas é lateral que favorece a equipe do ABC. É lateral que favorece a equipe do ABC. Diego Breno, 15 minutos. Não já dá na hora de mexer nesse time do ABC aí, não, Diego? Já deveria ter mexido, né? A minha concepção, logo no segundo tempo. É o que a gente tá falando. O ABC veio com a mesma proposta, mas não tá dando muito certo. O ABC está atrás do placar, precisa sair um pouco mais, precisa ter uma movimentação melhor. E o que a gente está vendo não é nada disso, viu? Não é nada disso, falou quem entende. Diego Breno, a bola já está lá pela direita. Faz a tabelinha para ali, Negueba trouxe para a perna direita, Negueba bateu para o gol! Defendeu Jailson! O Negueba trouxe para a perna direita, encheu o pé, a bola ficou ali, o goleiro Jailson segurou tranquilo, Rodrigo. Jogada característica do Negueba, né? Pegou a bola pelo lado esquerdo, trouxe pro meio, finalizou de perna direita. Boa defesa do goleiro Jailson, olha o 4. Olha o 4 de julho, a bola vem chegando por ali, vai bater pro gol. Zé Flores bateu pro gol! Passou longe do gol, mas o 4 de julho já deu uma resposta imediata, Rodrigo. Contra-ataque rápido e quase que fulminante da equipe do 4 de julho, né? A bola veio carregada ali pelo camisa 8. Zé Flores também puxou pra perna, boa perna direita, bateu forte. Tiro de meta que favorece a equipe do ABC, segue vencendo 4-1-0. Segue vencendo aqui o 4 de julho. A bola tá lá pela esquerda, vai Filipinho, vai fazendo a ultrapassagem ali de marcatória, buscando Vinícius Paulista. Filipinho chocou, tocou errado ali, é lateral que favorece a equipe do 4 de julho no campo de ataque. Ed faz a cobrança lá pelo lado direito, toca a bola ali no Alemão. O Alemão fez a virada do Chico Bala, viu o Chico Bala passando aqui com uma bala pela esquerda. Chico Bala domina a bola, bota no chão, traz no pé esquerdo, faz o levantamento, quem aqui sobe por ali. A bola vai ficando, o Wellington tira de peito, escora de peito, já toca no Valderrama. Valderrama tenta se mandar pro campo de ataque, sofreu a falta ali, mas o árbitro disse: segue normal, que tá tudo legal. Futebol CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Santal, controle de pragas. O ABC tentava se mandar pro campo de ataque ali, pedia falta, mas o árbitro disse que é só lateral. E o Valderrama tá mais uma vez estendido ali no chão, o Rodrigo. É, o Valderrama, que também já havia sofrido algumas pancadas no jogo passado, né? Inclusive não treinou na reapresentação do ABC. Foi para esse jogo porque de fato não tinha lesão, era apenas a pancada, e agora ele volta a sentir, né? Tá apanhando bastante aí o Valderrama, ali levando as mãos à região do joelho direito. Pode ser que não dê mais pro camisa 17 do ABC. Vamos ver qual vai ser a providência tomada pelo técnico Moacir Júnior. E qual é a providência, Diego, aqui hora com 18 minutos, qual é a providência que o Moacir Júnior tem que fazer para a equipe do ABC, porque o 4 de julho continua em cima? Exatamente, é aquilo que a gente falou né, dizendo que precisa de alguém movimentar um pouco mais esse jogo, né, e ter, obviamente, a atenção ali no sistema defensivo. O que a gente está vendo, e você narrou muito bem, a primeira chegada no jogo do ABC no segundo tempo foi com o Negueba agora, no chute de longa distância, né? Então, é necessário também que esses jogadores mais importantes do ataque, o Negueba, o próprio Alisson, né, o Gustavo Henrique, apareçam, que são os jogadores que fazem a diferença. Então, tem um pouco também dessa individualidade. Mas para que aconteça isso, é necessário que a bola chegue até eles. E o que a gente está vendo não está chegando. Então, é necessário um cara que chegue, coloque um movimento maior dentro de campo, né? E aí, ainda continuo insistindo no Denner. O Denner seria a ótima opção. Olha o 4 de julho se mandando pro campo de ataque aqui com o Zé Arthur. Chega Netinho atropelando, chega fazendo a falta. O árbitro disse que tá tudo normal e ali o Netinho vai se enroscando. O clima vai esquentando por aqui. O Netinho também tem que tomar cuidado porque tá amarelado, viu, Rodrigo? Pois é, e essa chegada dele foi forte, né? Ele deu um escorão ali por trás do camisa 11, o Zé Arthur da equipe do 4 de julho. Perigosa aí a entrada do Netinho, a arbitragem acabou marcando falta em cima dele, falta já cobrada. Falta já cobrada, lá vai o ABC se mandando pro campo de ataque, a bola foi dividida por ali, ficou pro 4 de julho, a bola tá ali com o Ricardo Senna. Ricardo Senna tenta fazer o levantamento de bola aqui buscando o Yutinho, o Wellington vai lá para tentar fazer a proteção, só protege o Wellington. O Yutinho tentou dar o carrinho, mas com a bola já tinha saído, é tiro de meta que favorece a equipe do ABC. Aqui na CBN o futebol não para e você confere comigo tempo e placar. Série D do Campeonato Brasileiro, Série D do Campeonato Brasileiro, oitavas de final aqui em Piripiri, 20 minutos jogados, faltam 25 por jogar, segura aí porque o ABC pode marcar o gol. Negueba fez o toque para trás, quem é que chega por ali? Chegou a defensiva do ABC, 25 minutos por jogar e você vai conferindo. 4 de julho, tem um, Jânio Daniel. ABC, tem zero. Chapinha, o sabor da alegria. E agora o ABC quase, quase marca ali, Rodrigo. Pois é, faltou comunicação, né? O Negueba descia em velocidade pelo lado esquerdo, ele acabou dando um toque mais para trás, né? Tentando encontrar ou o Gustavo Henrique ou o Alisson, só que os jogadores estavam já à frente da linha da bola. Não foi legal ali a transação da jogada da equipe do ABC. Desperdiçou uma boa oportunidade, a equipe alvinegra que segue perdendo o jogo. Segue perdendo o jogo. Eu quero ver mais de Wallace, eu quero ver mais de Negueba. São os homens que podem fazer a diferença ali para a equipe do ABC. Olha o levantamento de bola, a bola já está no lado esquerdo de ataque por aqui. Chico Bala foi para cima do Netinho, fez o levantamento, tocou por ali, ficou melhor para o Suelton. Suelton cortou, mas a bola voltou para o 4 de julho, tocou errado para ali. Netinho recupera, já devolve ali, já toca no Valderrama. Valderrama se manda para o campo de ataque, a bola está com o Negueba. O Alisson está passando. Negueba deu tapa, puxou para a esquerda, encarou a marcação do Bahia. Negueba vai para cima do Bahia, passou pelo Bahia, lá pela esquerda do Bahia não desiste. Mas chegou fazendo falta, chegou derrubando e vai pintar o cartão ali, Rodrigo. Pois é, pintou o cartão amarelo, né, para a equipe do 4 de julho. Agora foi o zagueirão Gilmar Bahia, capitão da equipe piauiense, por essa falta em cima do Negueba ali no lado esquerdo do campo de ataque. Tarreta Marília, mais uma para a equipe do 4 de julho. ABC vai mudar três vezes. Vem aí Denner, Aleph e João Marcos. Daqui a pouco tem três alterações na equipe do ABC. Daqui a pouco o Rodrigo vai confirmar quem entra e quem sai. Mas vai ter ali a cobrança de falta. Daqui a pouco ele vai confirmar quem entra e quem sai. Quem entra e quem sai na equipe do mais querido. E aí, confirmação, quem são os três que entram, hein, Rodrigo? Entram o 15, Aleph, 20, Denner e 26, João Marcos. 15, Aleph, 20, Denner, 26, João Marcos. São esses três que entram. Vamos ver quem é que vai sair. Daqui a pouco o Rodrigo vai confirmar quem vai à alteração do ABC. Parece que o Moacir Júnior pediu ali para esperar a substituição, para esperar a cobrança de falta para fazer a substituição. Lá vai o Alisson. Se for pro gol, vou com você, o Alisson. Tô doido para gritar o gol do mais querido. Tô doido para gritar o gol do empate da equipe do ABC. Lá vai o Alisson para fazer a cobrança. Fez a batida por ali. Bate e rebate. Quem é que sobra por ali? Furou o Valderrama. O ABC vai marcar a bola. Passou ali. Chega a defensiva do 4 de julho. Chega cortando a bola. Volta com o Netinho. O Netinho faz o levantamento de volta por ali. Mas o árbitro para. O árbitro disse parou, não, parou porque tem jogador caído e é jogador do ABC. É, tem um jogador do ABC caído ali dentro da pequena área da equipe do 4 de julho. Ele está sinalizando a entrada do departamento médico, né? Aparentemente uma situação um pouco grave ali no meio da pequena área. Foi no momento do cruzamento da cobrança da falta do Alisson. Caiu um jogador do ABC, não dá para identificar porque ele está de costas. É o Gustavo gramado. Henrique. É o Gustavo Henrique, né? Caiu ali o Gustavo Henrique, está lá caído até agora, estirado no chão. Por isso a preocupação da arbitragem que paralisou o jogo para ver o que foi que aconteceu com o Vinícius Gustavo. Paulista, é o Vinícius Paulista que está caindo por ali, Rodrigo. É verdade, é o camisa 5, Vinícius Paulista, né? Então é uma preocupação muito grande, departamento médico do ABC já no gramado, a galera fica por ali para saber também o que está acontecendo. Jogo paralisado. Jogo paralisado, futebol CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Santal, controle de pragas. Diego Breno, vamos aproveitando essa parada aí, o que é que você faria aí, quem você tiraria? Vem aí, Alife, Dene e João Marcos, Diego. É, pelo menos o Dene vai aparecer, né, chegou por aí, vamos ver quem vai entrar no lugar. O Aleph vai entrar aí possivelmente, né, já que o Valderrama está amarelado, então pode entrar nessa opção. E você também tem o João Marcos que vai entrar possivelmente no lugar do Vinícius Paulista. Tá? Então ele vai mudar um pouco essa configuração do meio de campo, justamente para aquilo que a gente estava falando. Dar um pouco mais de movimento para que essa bola chegue até o ataque. A gente pode observar aí pelo menos duas descidas, o Negueba já aparecendo, né, pelos lados. Então é necessário que entre mais aí nesse meio de campo e que essa bola possa chegar mais ao ataque. Daqui a pouco o Rodrigo confirma, porque o Denner já está ali em campo, já está entrando por ali o Denner, não é, Rodrigo? É, o Denner já entrou, né? Infelizmente não deu para aqui ver a placa quando ele saiu. Está saindo o Valderrama com a 17, entrando o Aleph com a 15, volante por volante, né? Valderrama já amarelado. Sai Valderrama com a 17 e entra Aleph com a 15. Vamos ver também quem vai sair para a entrada do João Marcos, camisa de número 26 da equipe do ABC, né? É a última modificação que falta ser processada, falta também a gente confirmar no lugar de quem Denner entrou. Saiu Marcos Antônio com a 31, entrou Denner com a 20. E agora o Negueba deixa o gramado para a entrada do João Marcos, camisa 26. E o Aleph entrou no lugar de quem, Rodrigo? Valderrama. Então sai Valderrama, entra Aleph, sai Marcos Antônio, entra Denner, sai Negueba, entra João Marcos. O que é que você achou aí, Diego? Configuração muda agora, né? Depois de um 4-3-3, digamos, agora vai para um 4-4-2, tentando dar uma opção a mais para esse meio de campo, né? E já resolve sair um pouco mais desse jogo. Lá vem o 4 de julho pela direita, pode pintar o segundo gol da equipe da casa. O Wiltinho foi fazer a bola, levantamento de bola para ali. Chega rasgando o Filipinho. Bola para o Mato, que o jogo é de campeonato, é decisão. É decisão de campeonato por aqui. Aqui na CBN o futebol não para e você confere comigo tempo e placar. Vinte e seis minutos jogados, 19 por jogar, 26 jogados, 19 por jogar. Série D do Campeonato Brasileiro, oitavas de final, e você vai conferindo. 4 de julho. Tem um, Jânio Daniel. ABC. Tem zero. Tintas Coral, tudo de cor para você. Olha o contra-ataque do ABC, o ABC tenta se mandar pro campo de ataque por ali, a bola vai saindo por ali, o ABC tem pressa para bater a bola tá chegando por ali, Valderrama vai fazer a cobrança, Valderrama não, Valderrama já saiu, era a bola que vai chegando por ali, é o Vinícius Paulista faz o toque por ali, era o Aleph que tocava a bola por ali, Vinícius Paulista devolve e toca a bola ali no Aleph, Aleph vai fazendo a ultrapassagem, procura com quem jogar, vai procurando, levanta a cabeça ali, fez o toque mais atrás aqui no Suelton, Suelton tá se mandando pro campo de ataque, vem pro campo de ataque aqui com o Netinho, Netinho faz o toque, devolve ali no Suelton, Suelton vê ultrapassagem por ali, a bola chega ali no Aleph, Aleph toca a bola por ali, vai trabalhando a bola pelo lado esquerdo, faz a bola chegar lá no Filipinho, lá pelo lado esquerdo, o Aleph vai trocando figurinha por ali, olha o levantamento de bola, vai chegando por ali o Denner, Denner vai brigando pela bola, o João Marcos vai tentando chegar por ali, vai chegando ali o Netinho, Netinho chegou, sofreu a falta por ali, Rodrigo. Sofreu a falta o Netinho, né? Falta que o ABC tenta cobrar rapidamente e não conseguiu o Vinícius Paulista. Falta que favorece o ABC, a linha intermediária ofensiva, região central do gramado, Filipinho meia dúzia e Denner com a 20 estão por lá. Denner e Felipe, Denner e Filipinho para fazer a cobrança. O Denner vai fazer a cobrança por ali. O Denner entrou agora no lugar do Marcos Antônio. O Denner vai chegando por ali. Era ele que o Diego Breno fazia. Era ele que o Diego Breno pedia por ali. Lá vai Denner para fazer a cobrança. Vai chover na tua área. Se liga por aí. Se liga por aí. Se liga por aí, Jailson. Porque o ABC tá chegando. O ABC pode pintar o gol de empate. Vai fazer a cobrança. Quem é que cobra a bola por ali? Quem é que cobra a bola por ali? Vai fazer a cobrança ali o Denner. Denner faz o levantamento de bola. Quem é que sobe por ali? Ali bateu errado, Rodrigo. Bateu errado, a bola passou por todo mundo, apenas tiro de meta que favorece a equipe do 4 de julho. Tiro de meta que favorece a equipe do 4 de julho. Futebol CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Santal, controle de pragas. Vai fazer a cobrança do tiro de meta ali o Jailson para a equipe do 4 de julho. 4 de julho ainda não mexeu, é os mesmos 11 iniciais. Tá gostando o Fernando Tonê. Olha o levantamento de bola para ali já no 4 de julho no campo de ataque. Levantamento pela direita, a bola vai chegando ali no Zé Flores. Zé Flores viu a ultrapassagem do Yutinho. Yutinho fez o break, tocou por ali, devolveu no Zé Flores. Zé Flores fez o levantamento de bola, corta por ali, Suelton. Corta por ali, a bola já vai ficando ali com o camisa número 20 ali, que é o Dene. Dene tenta puxar o contra-ataque por ali, faz a abertura aqui no João Marcos. João Marcos já está com a bola dominada aqui pelo lado direito, encara a marcação do Chico Bala. João Marcos faz o devolve por ali no Aleph. Aleph vai trazendo a bola já para o campo de ataque da equipe do ABC. Aleph faz o giro por ali, procura com quem jogar, faz a abertura na direita aqui no Dene. Dene domina a bola por ali. Dene faz o giro por ali, fez a abertura aqui na direita no Suelton. Suelton se manda para o campo de ataque. O ABC vem todo para o campo de ataque ali com o Netinho. Netinho devolve no Suelton. Suelton já está na linha intermédia da área de ataque. Tentou fazer o levantamento ali para o João Marcos. João Marcos tenta brigar por ali. O Senna tentou cortar de cabeça, a bola ficou ali com o Chico Bala. Brigou por a bola por ali, voltou no João Marcos. João Marcos fez a abertura na direita. Lá vai a bola chegando ali para o Netinho. Pode pintar o gol do ABC, vai marcar o ABC. Bateu pro gol! Pro gol! Pro gol! Sendo mais querido, eu me orgulho em ser da terra. Não tem ninguém mais feliz que ele aqui em Tennessee. O Alisson Mago, camisa número 11. A jogada veio aqui pela direita. A bola sobrou, fez o levantamento por ali. O Alisson chegou pra conferir. O Alisson chegou na cara do gol. É o Mago, é o artilheiro. O Jailson aceita. Aceita que dois menos que o Alisson não é brinquedo, não. E o detalhe do gol eu quero ouvir, Rodrigo Ferreira. Quando vou para o gramado ver o ABC jogar. Ele tem estrela, ele é pedreiro predestinado, o Alisson. De perna direita, manda a bola pro fundo do barbante em Piripiri. Agora na arena Itacoatiara. Um para a equipe do 4 de julho. Um também para o ABC. Gol de Alisson. O pau que dá em Chico, dá em Francisco também aqui, hein, Diego? Uma saída de bola errada da equipe do 4 de julho, o ABC aproveitou. Segura aí, Diego, porque lá vem o ABC, pode pintar a virada. Gustavo Henrique puxou para a perna esquerda, pode marcar o ABC, faz o levantamento. A bola vai sobrando por aqui, João Marcos vai chegando por aqui, pode pintar o segundo gol do mais querido. João Marcos encara a marcação, faz na linha de fundo, busca por ali. Tentou passar no meio de dois, vai encarando o João Marcos. Passou, trouxe na perna esquerda, João Marcos toca a bola por ali. Devolveu no Aleph, abertura ali para o Dene, Dene bateu para o gol, defendeu Jailson! Era a chegada de bola do ABC, era o segundo gol, era o vira-vira aqui, Rodrigo! Que jogadaça individual do camisa 26, João Marcos entrou para incendiar a partida, do baixinho canhoto, hein? Ele deixou a bola agora nos pés do camisa de número 20, Dené, que bateu cruzado, o goleirão Jailson pulou como um gato para fazer uma belíssima defesa, evitando que seria virada da ABC, mas tem arremesso manual. Olha o ABC no ataque! Olha o ABC no campo de ataque! Diego Breno fala daqui a pouco, porque o jogo tá emocionante por ali. O árbitro parou, Diego Breno. O pau que dá em Chico, dá em Francisco, dá em Rodêncio. Qual é do jogo agora? O ABC melhorou. O que é que a gente tinha falado? Tinha que botar alguém no meio, tentar que essa bola chegasse mais o ataque. E aí, numa jogada ali. Lá vem a equipe do 4 de julho, o jogo não para. Lá vai a bola chegando para ali no 4 de julho, pode ir chegando para ali. Conclui aí, Diego. Então, como a gente ia dizendo, precisava de alguém ali no meio. Precisava que desse uma movimentação mais, que essa bola pudesse chegar ao ataque. E aí o que aconteceu? Ele explora novamente um espaço deixado do lado esquerdo do 4 de julho e lança quem? Toca para quem? Pro cara, o cara que decide. A gente sabe que o Alisson é um jogador diferenciado. Um a um, premia agora a ousadia de Moacir Júnior, que ele modifica, né, o esquema estrutural da equipe, né? Então, um a um. E o jogo passou a ser mais interessante pela movimentação, pela ousadia, digamos assim, de Moacir Júnior querer jogar mais. Olha o 4 de julho. Olha o 4 de julho chegando para ali. Daqui a pouco o Rodrigo Ferreira troca ali. Rodrigo, entrou o 15, entrou o 17 na equipe do, do 4 de julho. Daqui a pouco o Rodrigo confirma as alterações. Olha o levantamento de bola ali, a bola tá lá, batendo a bola para ali. Vai fazer o levantamento de bola, já tá chegando a bola. Detalhe. Chegando. Qual o detalhe? As duas modificações da equipe do 4 de julho. Saiu camisa 8, Zé Flores, para a entrada do camisa 7, Ítalo. Ítalo com a 7 entrou. Olha o ABC. Olha o ABC chegando para ali, lá vem o mais querido por ali, quem é que vai chegando para ali? Chega rasgando a defensiva. Completa aí, Rodrigo. Complementando a segunda modificação do 4 de julho, camisa de número 20, o Ricardo Senna saiu de campo para a entrada do 15, Edinaldo com a 15. Foram essas duas mudanças no 4. Edinaldo, camisa número 15, no lugar do 20, Ricardo Senna. 7 para Ítalo, no lugar ali do Zé Flores. O que é que o Toné quer com isso aí, hein, Diego? Tentar botar um pouco mais de incêndio no jogo, né? Ele tira o Zé Flores, que não estava rendendo mais nesse segundo tempo. Bota aí o Ítalo, né? Que, é, na verdade, é o pica-pau. Ítalo pica-pau, tá certo? Então, ele tenta botar um pouco mais de velocidade, né? Não muda a sua estrutura, basicamente, tá? E aí, o que acontece? Ele bota também o Edinaldo ali no lugar do Ricardo, né? Então, ele tenta dar uma movimentação a mais, né, para ver se o 4 de julho permanece a forma, explorar nos erros do sistema defensivo do ABC, né? Mas o que a gente percebe é que o ABC, como mudou a sua configuração, é um time mais presente, é um time que começa a se solidificar mais. Então, vem mais duas substituições aí, né, Rodrigo? Equipe do 4 de julho, né? O técnico Fernando Toneira já está conversando com mais dois jogadores. Vamos ver quais serão esses atletas. E só para esclarecer, como o Diego falou, né, o Ítalo Pica-Pau, ele é chamado assim. Vamos ficar com o Pica-Pau, que é o mais exótico, e ele é conhecido nacionalmente como Pica-Pau, né? Então entrou Pica-Pau, glorioso Pica-Pau, camisa 7 na equipe do 4 de julho. E só um detalhe, Bale, também, esse foi o décimo gol do ABC fora de casa nessa competição, tá? E aí, o sexto gol de Wallison, né? Se iguala aí na artilharia com o Gustavo Henrique nessa Série D. E o Alisson aí, teve só um jogo que ele fez 3, não foi? Ali contra o Calcaia, marcou 3 e os outros 3 foram fora de casa, né? Contra 13, Retrô, ou contra 13, no último jogo contra o Retrô e agora aí esse jogo, não é isso, Rodrigo? E outro detalhe, Alisson, aqui dos 6 gols do Alisson, 4 foram de pênalti, inclusive os 3 que ele fez contra o Calcaia foram 3 de pênalti e agora ele consegue fazer o segundo gol consecutivo de bola rolando em momentos decisivos, né? No mata-mata da Série D. É verdade, o primeiro gol do ABC na Série D foi de Wallison na estreia do ABC contra o 13 e vai entrando aí o 18, saindo o 11, Rodrigo. Daqui a pouco o Rodrigo confirma aí quem é, vai entrando o 18, vai entrando o 16, vai mexendo aí no detalhe. Time do Fernando Toné. Qual o detalhe, Rodrigo? Saiu o 11, Zé Arthur, para a entrada do número 18, que é o João Pedro, e está saindo também o meia dúzia, Chico Bala, para a entrada do 16, Diguinho. Então, João Pedro e Diguinho são as próximas alterações aí do Fernando Toné. É 6 por meia dúzia aí, né, Diego? Exatamente, Bala. É a mesma configuração, né, mas que pode variar a partir do momento de algumas jogadas, por exemplo, do João Pedro, né, que pode vindo aí para um 4-4-2. Então, vai depender muito do que, como o 4 de julho vai se comportar, né, com essas mexidas, porque o ABC já mudou sua configuração e é outra equipe nesse segundo tempo. Verdade, o ABC é outra equipe, fez muito bem, mexeu muito bem, Moacir Júnior, aqui na CBN, Futebol CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Supermercado Nordestão, nutrir a vida também é cuidar da sua saúde. Lá vem arremesso de bola por ali, faz o levantamento lá pro campo de ataque, o 4 de julho. A bola tá ali com o pica-pau encara a marcação, tentou passar no meio de dois, o árbitro disse segue o jogo. Levantamento de bola da equipe do ABC, já encontrou o Marcos Antônio aqui, Marcos Antônio não, é o João Marcos, não confunda os Marcos. Olha o levantamento de bola ali do Demer fez o levantamento, o Gustavo Henrique tentou fazer a abertura pro Alisson, se passar pro Alisson pode ser perigoso, defendeu a defensiva ali da equipe do 4 de julho. Chegou rasgando por ali, corta Diguinho tenta aproveitar o lateral ali pro 4 de julho, mas o bandeirinha disse que é lateral que favorece o ABC, né, que impressa o ABC que é a virada, o ABC tenta se mandar pro campo de ataque, vem chegando com a bola pra ali, domina a bola, vai ficando ali com o Netinho faz o toque mais atrás ali no Suelton tentou fazer o gol ali no Gustavo Henrique, tentou fazer o levantamento no Gustavo Henrique, mas a bola foi forte demais, ficou a bola tranquila lá pro goleirão ali, o Jailson que já faz a abertura lá na direita com o Ed se manda pro campo de ataque, vai trazendo o 4 de julho pro campo de ataque, o 4 de julho esse resultado não é bom, tá empatando dentro de casa, isso é um bom resultado, o ABC vai trazendo pra cá No domingo passado o ABC também tinha entrado em campo com esse resultado. Se complicou contra o Retrô, mas é um bom resultado o empate fora de casa, não é, Diego? Sem dúvidas, né? Mas aí é aquela coisa, às vezes o empate fora de casa, quando chega em casa, joga diferente, né? Então, de certa maneira, a princípio é um bom resultado, mas que jogando em casa ele tem que se mostrar mais, ter o ímpeto, né? Jogando melhor dentro de casa. E tem jogador do ABC caído ali, Rodrigo. Tem mais um atleta do ABC caído ali à frente, né? Um pouco mais à frente da meia-lua da grande área. Eu acho que é o Vinícius Paulista, camisa 5. Vamos ver se é ele mesmo. Lembrando que o técnico Moacir Júnior ainda tem mais duas modificações para fazer, né? Em duas janelas. Na verdade é o Suelton quem está caído. Mas já vai se levantando, né? Mais aquela famosa cera ali para ganhar uns minutinhos preciosos. Tá tudo igual em Piripiri, 1-1. Tá tudo igual em Piripiri aqui, 1-1. Tá tudo igual em Piripiri, 1-1. O gol da ABC foi marcado pelo Mago Alisson. Enquanto ali o Jânio Daniel marcou para a equipe do 4 de julho. O 4 de julho se manda para o campo de ataque. Tá querendo a vitória porque joga dentro de casa. Faz o levantamento de bola por ali. Quem é que briga pela bola vai tocando a bola ali no Marcelo. Marcelo faz... faz a abertura de bola aqui com o Diguinho. Diguinho domina a bola, devolve para o Marcelo. Vai trocando figurinhas por aqui, a defensiva da equipe do ABC. Diguinho vai chegando por ali, vai para cima da marcação. Dobra a marcação para cima dele. A Denei e o Aleph que vão tentando por ali. O Aleph já roubou de malandro, já tomou na boa ali para a equipe do ABC. Fazer o levantamento de bola para o Gustavo Henrique. Gustavo Henrique vai brigar de bola por aqui, vai ficando ali. A bola vai ficando tranquila, vai se aproveitando para a bola para ali. Era o Edinaldo que brigava. A bola vai ficando para ali. Denis faz a proteção de bola ali. Era o Alisson. O Alisson faz a proteção de bola. O Alisson está com a proteção na mão ali, né, Rodrigo? Ele saiu do campo, né? Tá voltando agora com a proteção na mão esquerda. Talvez tenha sentido alguma situação ali na hora que ele fez o gol, né? Porque ele se enroscou com a defensiva do 4 de julho, mas já voltou, tá no gramado aí com a mão enfaixada. Na hora do atendimento do Valderrama ali, o médico do ABC tava mexendo no dedão direito ali da equipe, no dedão do Alisson, na mão do Alisson. Vai ver que foi isso. A bola vai sobrando para ali para a equipe do 4 de julho. Vai sobrando aqui na equipe do 4 de julho aqui na CBN. O futebol não para. Você confere comigo. Tempo e placar. Chegamos a 40 minutos jogados, Série D do Campeonato Brasileiro, oitavas de final, e aqui em Piripiri você vai conferindo. 4 de julho. Tem um Jânio Daniel. ABC. Também tem um Alisson. Supermercado Nordestão. Nutrir a vida também é cuidar da sua saúde. Lá vem a bola, a vertida de bola na defensiva, vai trocando bola no campo defensivo aqui, a equipe do 4 de julho. Faz o toque lá na direita ali com o Medi, vai tocando a bola para ali o Ed. O Ed toca a bola, toca aqui no Alemão, no meio de campo. Alemão traz na perna esquerda, procura, levanta a cabeça, faz o levantamento de bola aqui, vai passando aqui o Diguinho. Diguinho domina a bola, vai trazendo o 4 de julho pro campo de ataque, vai fazendo o levantamento. Quem é que chega para ali? Suelton cortou de cabeça, vai sobrando pro Itinho, pode marcar o 4 de julho, vai salvando de cabeça, tira por ali. Quem é que tira? Chega, Filipinho! Tira essa bola daí, meu garoto! Filipinho vai um bombom pra frente, a bola vai chegando para ali. Quem é que vai brigando pra bola? Vai sobrando pro ali, vai chegando a bola defensiva do ABC. Quem é que sobe? Subiu ali, Filipinho chega rasgando também. A bola caiu pra ali. Filipinho já saiu rasgando, ligando o contra-ataque aqui pro Gustavo Henrique. Gustavo Henrique, quando dominou, a bola ficou tranquila ali. Mas parece que já tava impedido ali, né, Rodrigo? Já tava em condição de impedimento, né? A chance era até boa pro Gustavo, só que quando ele tentou dominar, bateu muito forte, né, no peito dele. Momento em que muda pela segunda vez o técnico Moacir Júnior, a segunda janela, né? A mudança é a quarta, na verdade. Tá saindo o próprio Gustavo Henrique, camisa 9, muito cansado, para a entrada do Ferreira, né? O garoto Ferreira com a camisa do número 29, um centroavante pelo outro. E aí é cansaço, ou Diego? Ou o Ferreira tem mais movimentação que o Gustavo? O que é que o Moacir quer com essa alteração aí? Então, é para ver se tenta mais, dá um pouco mais de descanso ao Gustavo Henrique, né? Apesar que ele não apareceu tanto como se espera, né? Ficou devendo aí nessa partida, mas com a presença do Ferreira, né? Dá uma movimentação mais para ver se chega mais. Então, assim, como o ABC já tem uma modificação a mais ali, né, em relação ao meio de campo, se fazendo mais presente, talvez um pouco mais de velocidade com sangue novo aí possa dar o resultado que o ABC espera. Futebol CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Santal, controle de pragas. E o Ferreira já chegou fazendo falta, já chegou atropelando por ali. É falta que favorece a equipe do 4 de julho. Próximo ciclo central de gramado, mas o Ed tá se posicionando para fazer a cobrança. Se liga aí, Wellington. Lá vai Ed para fazer a cobrança. Próximo ao ciclo central de gramado, Ed muito longe. Mas o Ed tá se posicionando para fazer o tiro direto aí pro gol. O Wellington vai posicionando sua barreira. O jogo aqui tá empatado em 1-1. É 1-1. Vamos chegando aqui a 42 minutos. Vamos chegando aqui a 43 minutos. Vamos ficar dependendo dos acréscimos ali ali do senhor Paulo Henrique de Melo. Vamos ficar dependendo do senhor Paulo Henrique de Melo e vai ter alteração aí também na equipe do 4 de julho, Rodrigo. É, tá saindo o autor do gol, né? O Jânio Daniel com a camisa de número 23. Sai Jânio Daniel com a 23 e entra o camisa 9. Etinho, Etinho com T de tatu. Etinho, camisa 9, tá em campo. Olha o 4 de julho. Etinho, Diego, que em algumas oportunidades fez dupla de ataque aí com o Jânio, né? Sim, sim, foi um dos principais também. Aí logo no começo, né? Fazia uma dupla de ataque aí com o Jânio. Então, assim, mais um também, 6 por meia dúzia, né? Mas apesar disso, né, para ver se dá uma incomodada mais na defesa do ABC, o Fernando Tonê optou por essa opção. E também para preservar o Jânio, né? Já se comentou a questão física, né, no primeiro tempo. Então, dá uma segurada para ver, quem sabe, no jogo da volta aqui em Natal. Para quem sabe no jogo da volta, no jogo da volta é próximo final de semana, eu já faço o convite para você direto lá do Frasqueirão. A equipe da CBN vai estar lá levando as emoções. Rodrigo Ferreira, Newton César, Humberto de Souza vai levar todas as emoções, mas você também não vai perder nenhum detalhe de Motoclube América. Motoclube América, lá o jogo da volta, lá na Arena das Dunas, parece que o América vai vencendo. O América parece que vai vencendo lá na Arena. Futebol do Rio Grande do Norte sendo bem representado pelo América. Lá vem o ABC, lá vem o João Marcos para fazer a cobrança, bateu fraquinho, ficou tranquilo para a equipe do ABC. Tranquilo ali pra defensiva do Jailson. Jailson bate pra frente e tem pressa pra sair pro campo de ataque. O 4 de julho, a bola vai chegando lá no campo de ataque, chega cortando de cabeça, chega botando ali pra linha de fundo. O Alisson Cassiano não quer brincadeira, vai fazer a cobrança por ali. Tem pressa, o Ed já faz a batida pro campo de ataque, vai sobrando a bola por ali, vai chegando o 4 de julho. Quem é que chega por ali? Chega rasgando a defensiva do ABC. Era o Alisson que tava defendendo ali, Rodrigo. Pois era o Alisson, né? Acabou fazendo uma dupla ali com o Felipinho e a equipe do 4 de julho ganhou o escanteio. Ganhou o escanteio aos 45 minutos da etapa final. Esquinado pelo lado direito, camisa 2, Ed na cobrança. Ed na cobrança, os zagueiros foram pra lá. Tá lá o Marcelo, tá lá o Bahia, tá lá o Alemão. A galera foi pra lá, a galera foi pra lá. A gente vai chegando aqui, já vamos entrar ali nos acréscimos. Olha o pica-pau, domina ali na linha de marcatória de grande área. Faz o levantamento de bola, quem é que chega por ali? Foi levantado, foi forte demais. Aqui na CBN o futebol não para e você confere comigo. Tempo e placar. 45 minutos jogados, 45 minutos jogados e apenas os acréscimos por jogar, e você vai conferindo aqui, Série D do Campeonato Brasileiro, oitavas de final, e você confere aqui. 4 de julho. Tem um, Jânio Daniel. ABC. Também tem um, Alisson. HE, tudo para a sua obra. Levantamento de bola, o ABC tá no campo de ataque, o ABC quer a virada. O Alisson faz um jogo de bola, toca mais atrás ali no Filipinho, lá pelo lado esquerdo de ataque. Filipinho traz a bola mais pro meio. Filipinho traz no meio, toca a bola no Denner. Denner fez o levantamento de bola ali pro Ferreira. Quem é que chega por ali? Chega a defensiva. Vai brigando pela bola ali. O Denner vai disputar a bola por ali. Vai fazer o contra-ataque. Segura o contra-ataque aí, ABC, porque vem se mandando pro campo de ataque. Lá vem o Edinaldo se mandando pro campo de ataque. O árbitro parou, marcou o quê, hein, Rodrigo? Pois é, marcou a falta, né? Falta. É, para a equipe do 4 de julho, teve cartão amarelo ali para o atleta da equipe do ABC. Vamos só confirmar para ver quem é, né? Está muito longe a nossa imagem, mas a falta é para a equipe do 4 de julho, ali no lado direito do campo de ataque. O cartão amarelo foi para o Vinícius Paulista, camisa 5. Amarelou ali pro Vinícius Paulista, camisa número 5. Lá vai fazer o levantamento. Rodrigo, você já tem aí como é que vai ser a epopeia de volta do ABC? Terminando o jogo, volta direto, dorme no Piauí. É, parece que vai dormir por lá, né? Dorme no Piauí, em Teresina. Amanhã já começa a saga voltando para Natal. Reapresentação na terça-feira. Ok, tá aí o Rodrigo informando a representação do ABC na terça-feira. Olha o levantamento de bola por ali. Levantamento de bola, lá vai o Ed para fazer a cobrança. Tem 6 jogadores do 4 de julho por ali. Se segura aí a defensiva do ABC. Ed faz o levantamento, que aqui sobe de cabeça. Subiu de cabeça, vai marcar o 4 de julho. Passou perto do gol. Levou um susto aí o goleiro Wellington, Rodrigo. Primeira participação do camisa 9, Etinho, né? O cruzamento do Ed foi justamente na cabeça do camisa 9 da equipe do 4 de julho. Ele cabeceou bem próximo ali à meta, mas a bola foi direto pela linha de fundo. Tiro de meta que favorece o time do ABC, tudo igual 1-1. Tiro de meta que favorece o time do ABC, tudo igual 1-1. Futebol CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Santal, controle de pragas. Levantamento pro campo de ataque, o Ferreira vai brigar por a lance de bola. O Rodrigo, já subiu a placa de acréscimo aí, Rodrigo? É, subiu, mas nós não conseguimos visualizar, né? E no momento que o ABC faz a última modificação, tá saindo camisa 6, Felipinho, para a entrada do Alexandre, que é zagueiro, né? Alexandre, camisa 14, vai fazer a função improvisada ali do lateral esquerdo nesse finalzinho de segundo tempo. O Alexandre, que tem uma rodagem muito grande aí pelo futebol potiguar, passou pelo Globo, passou pelo Santa Cruz, está aí no ABC fazendo a sua jogada ali, camisa número 14, Alexandre ali, camisa número 4, Alexandre vai entrando ali na equipe do ABC, saindo o Filipinho, é mais um zagueiro, quer segurar o placar e um assim, não é, Breno? Sim, agora a tendência é segurar, né? Fazer o que tinha que fazer, era o gol de empate, conseguiu. Então, vamos ver. Ele quer segurar e torcer por uma bola aí para conseguir nesse escape, né? Ver se consegue a virada, mas a princípio é segurar. A princípio é segurar, falou que entende ali o Diego Breno. Então segura por aí, lá vai o Alexandre. Alexandre vai para a dividida por ali, mas a bola tá com 4 de julho. Bateu por último no Alexandre, escanteio. É esquinado, pode ser o último lance do jogo. Pode ser o último lance do jogo, levantamento de bola por ali. Lá vai o Ed, se manda todo ali para grande área. O 4 de julho quer vencer porque tá jogando dentro de casa. Se segura aí, ABC, tira essa bola daí, minha zaga. Tira essa bola daí, minha defesa. Tira essa bola daí, meus queridos. Olha o levantamento de bola, quem que vai subir para tirar a bola para ali. É o levantamento de bola, quem que sobe ali, tira defensiva por ali, tira a defensiva e a bola tentou sobrar aqui pelo João Marcos. João Marcos, no momento em que apita o árbitro, fim de jogo, é fim de história, é fim de espetáculo aqui em Piripiri. 1 para a equipe do 4 de julho, gol do Jânio Daniel, 1 para a equipe do ABC, o Alisson. Reportagem esportiva. Final de jogo, final de espetáculo na Arena Itacoatiara, na cidade de Piripiri, interior do Piauí, de 1 para a equipe do 4 de julho. Um também para o ABC Futebol Clube Alvinegro, volta do Piauí com um bom resultado aí na bagagem, né? Saiu perdendo no placar, depois buscou empate com o Alisson, né? Se mostrando decisivo mais uma vez na equipe do ABC Futebol Clube. Tá encerrado o jogo, os jogadores se confraternizam ali no gramado, se cumprimentam, né? Algumas reclamações também com relação à equipe de arbitragem, tanto que o batalhão de choque está ali também fazendo a segurança, né, do quarteto de arbitragem, que teve 3 nomes hoje do estado do Mato Grosso do Sul. Gol do Piauí marcado pelo Jânio Daniel de pênalti no primeiro tempo. O Alisson empatou para a equipe do ABC na etapa final. Lembrando, jogo da volta acontece no próximo domingo aqui no estádio Maria Lamas Farache, o Frasqueirão em Natal. O ABC precisando mais uma vez da vitória, né? Simples que seja. E lembrando também, não existe gol qualificado na Série D. O gol marcado pelo ABC hoje fora de casa não tem peso 2. É um empate como qualquer outro, né? Se o jogo da volta for 1-1, 2-2, 10-10, 20-20, não importa. Qualquer novo empate, a decisão vai para os pênaltis. Ao ABC resta a possibilidade de vitória. E a equipe do 4 de julho também, se quiser classificar apenas vencendo o jogo, ou, claro, levando para os pênaltis e conseguindo o triunfo nas cobranças da marca da Cal. Próximo domingo, 3 de outubro, tem o jogo da volta entre 4 de julho e ABC. ABC e 4 de julho agora com o mando de campo da equipe alvinegra, né? Lembrando, como o jogo de hoje não teve torcida no estádio Arena Itacoatiara em Piripiri, a recomendação da CBF é que o jogo da volta em Natal também não tenha torcida, e a torcida do ABC ficaria impedida de ir para o jogo, né? No entanto, o ABC ainda aguarda a avaliação por parte do Superior Tribunal de Justiça Desportivo, STJD, da liminar, né, o pedido de liminar que eles fizeram para que se reconsiderasse isso e o ABC possa colocar público no estádio, como está acontecendo agora na Arena das Dunas, onde o América vai vencendo a equipe do Motoclube pelo placar de 1-0. São 17 horas em ponto em Natal, 5 da tarde na capital espacial do Brasil. Está começando agora o balanço final do Futebol CBN. Tô chegando, balanço final tá aí, como foi o jogo, quem foi o craque, o juiz quem viu, qual foi a nota do moço, balanço final. Começando o balanço final do Futebol CBN para 4 de julho, 1 ABC também, 1 jogo finalizado na Arena Itacoatiara. Diego Breno, opinião do jogo, comentário final acerca de 1 para o 4 de julho, 1 também para a equipe da ABC. Esse resultado mais te agradou ou mais te aborreceu, Diego? Olha, Rodrigo, foi um resultado que, digamos, deu um alívio para o ABC, né? Pela forma como estava sendo conduzido. A gente tinha falado, né, pós primeiro tempo, que o 4 de julho tinha crescido, né, principalmente pós-parada, aproveitando talvez um certo desgaste da equipe do ABC, né, por causa da temperatura. E aí, 1-0 contra, a gente pensava, né, que o técnico Moacir Júnior poderia mexer logo no intervalo, né, dar uma movimentação a mais, mas não aconteceu. Ele manteve a mesma equipe, né? Ali o Marcos Antônio, o Valderrama, o Vinícius Paulista, os três atacantes. E aí, o que a gente via no começo foi o 4 de julho mantendo o mesmo ritmo, né? Principalmente nos lados, né? Com o Zé Arthur, o Zé Flores, enfim, tentando o máximo chegar e fazer o resultado em casa. Era o time da casa, precisava de um bom placar. E com 1-0 no placar, era necessário que desse um certo conforto. E aí passou-se o tempo, o ABC não estava criando, a bola não chegava ao ataque, né? Gustavo Henrique sentindo muito, o Alisson também. E aí o Negueba também estava desaparecido. Tanto que ele teve uma jogada, chutou, né, da intermediária, e depois nada mais aconteceu. E foi só apenas, né, depois dos 25 minutos, é que o Moacir Júnior viu que precisava ir atrás do placar. Né? Então, ele movimenta, ele faz as três substituições de uma vez, o Aleph, o Denner e o João Marcos. Esse, talvez, seja um cara que foi diferencial de hoje. Né? A gente viu tanto que com a entrada do João Marcos, né, configura ali um novo esquema tático da equipe do ABC. E aí o que acontece? O time passa a querer comandar a partida. O time passa a ir mais na frente. E aí é recompensado depois de uma boa jogada individual do João Marcos, né, que brigou até o fim. Tocou para o Netinho. E o Netinho já foi logo fazendo aquela diagonal, né, para tocar para o Alisson empurrar para o fundo das redes. E aí vai no ponto que a gente tinha falado durante a transmissão. A equipe do ABC, pelos jogadores que tem, precisava de alguém que a bola chegasse até o ataque. Por quê? Porque você tem o Alisson de um lado, você tem o Gustavo Henrique, jogadores que são responsáveis por 30,56 dos gols marcados do ABC nessa Série D. Então, era necessário alguém que a bola chegasse para eles fazerem a diferença. Todo mundo sabe que, como são os artilheiros da equipe, são os caras que fazem a diferença. E aí, a partir do momento que você modifica o seu jeito de jogar, passa que a bola começa a chegar até o ataque, a gente vê o resultado. 1-1, e poderia ter sido, né, depois dessa configuração, poderia ter sido o ABC até saído com uma vitória, né? Teve uma chance ainda por ali, mas infelizmente não terminou concluindo em gol. E aí o que acontece com o Fernando Tonê? O Fernando Tonê, vendo que seus jogadores também já começaram o seu desgaste, ele faz a mudança do Zé Flores, do Zé Arthur, do Jânio Daniel, né? Ele muda totalmente ali a configuração do ataque e tira o Ricardo Senna, que era o cara que poderia fazer a dupla ali com o Iltinho, né, no meio de campo. E o Ricardo Senna estava muito mais defendendo, né, do que aparecendo mais com o Iltinho. Tanto que, durante a transmissão, se eu ouvi o nome de Iltinho, foi muito. Porque, de fato, o Iltinho não apareceu depois disso. Né? E aí o que acontece também? Na configuração, ele muda a estratégia e tenta fazer o máximo, o gol, né, para, jogando em casa, sair com resultado positivo. Só que não estava surtindo efeito, por quê? Porque o Moacir Júnior resolveu na hora de mudar a configuração. Então, pelo que foi, diante de todo esse ponto, o ABC, no início do primeiro tempo, tendo se marcando mais presente, né? Se marcando, tendo oportunidades, e aí você tem esse intervalo, pouco mais da parada técnica, até o final do primeiro tempo, com a presença do 4 de julho à frente, partindo para cima, o início do segundo tempo, o 4 de julho mantendo o mesmo ritmo, e aí quando o Moacir Júnior muda a equipe, o ABC passa a tomar controle. Talvez pela questão da temperatura também, que o sol diminuiu, deu aquela a melhorada, né, na questão do ambiente, mas, de qualquer maneira, a gente viu que com essa mudança, o ABC passou a jogar mais, o ABC passou a sair mais dentro de campo. E aí, o empate, mediante as circunstâncias que foi, foi um resultado justo, né? Agora, para o jogo do próximo domingo, aqui no Frasqueirão, ou o ABC, sabendo que a equipe do 4 de julho é qualificada, como a que a gente viu, a forma como ele joga, ou o ABC resolve mudar um pouco mais com a presença do Denner, tá? Jogar um pouco mais à frente, tentar sair para o jogo, não passar sustos como passou no jogo contra o Retrô aqui, ou como passou agora com o 4 de julho, sofrendo uma certa pressão. E outra, alguns jogadores do sistema defensivo, o Wellington, né, que teve algumas falhas por ali, sorte que não ocasionaram em gols, né? O Alisson Cassiano, que por certa maneira meio que deu uma escorregada por aqui, né? E tentar explorar os jogos, o jogo mais pelos lados, né? A gente viu que estava insistindo muito em Netinho, mas o lado esquerdo deixou a desejar. E quando passou a utilizar, também passou a ter um certo perigo. Então o ABC precisa ter uma configuração diferente, porque vai jogar em casa. E o segundo, acima de tudo, como até o treinador, o Rodrigo, falou durante a entrevista que ele concedeu em coletiva, antes da viagem, dizendo que o ABC precisa ter cabeça boa. Porque a gente viu que, no primeiro jogo, voltando, né, esse, para quem não sabe, foi o segundo confronto da história de 4 de julho e ABC. Então, para que não aconteça, por exemplo, o que aconteceu no jogo, no primeiro jogo da história, que foi na Copa do Nordeste, né, em que o ABC ganhava por 2-0 e deixou empatar, claro, são situações diferentes, os treinadores eram diferentes, mas para que não aconteça nenhum perigo, o ABC precisa ter a cabeça no lugar, sabendo que precisa jogar um pouco mais. Se ele resolver jogar da forma como foi nessa reta final, digamos, do segundo tempo, né, tendo uma presença maior no ataque, fazendo com que a bola chegue ao ataque, aí vai ser difícil para o 4 de julho. Então vai quebrar a cabeça do Fernando Tonei. Mas o ABC precisa ter uma postura diferente se quiser a classificação. A gente sabe que no futebol, não só a tática, não só a técnica resolve, a vontade, aquela coisa toda, também faz presente. Mas, acima de tudo, se você não tiver cabeça para um jogo tão decisivo, e que esse, literalmente, vai ficar um pouco, né, do passo para a classificação, né, para o grande objetivo, então é necessário ter a cabeça no lugar e saber que precisa fazer um jogo não igual, mas um pouco parecido em termos de sair mais para o ataque, como foi no segundo tempo. 1-1, um placar justo, e vamos ver aí o que espera, o que vai aguardar a próxima semana aqui no Frasqueirão. Rodrigo. Ok, beleza. Este é Diego Breno, comentarista convidado do CBN para o jogo de hoje, 4 de julho e ABC, 1-1. Jogo disputado na Arena Itacoatiara, Piripiri. Jânio Daniel fez para o 4 de julho, o Alisson marcou para a equipe do ABC. Alisson Bala, hoje foi a voz do futebol da CBN aqui nos 91,1 FM, também no nosso canal no youtube.com/CBN Natal. Que avaliação dá para fazer do resultado em si, Alisson? Foi um resultado bom? Foi um resultado ruim para a equipe do ABC? O jogo lá contra o Retrô saiu com aquele gostinho de quero mais, porque o gol do empate foi sofrido de pênalti aos 49 do segundo tempo, né? Hoje não, hoje o ABC teve que ir atrás do resultado, apesar de ter começado o jogo até bem diante da equipe do 4 de julho. Qual o sentimento que o ABC deve voltar de Piripiri hoje? É um empate com sabor de vitória, Rodrigo, porque o que o ABC passou de sufoco no primeiro tempo, no segundo tempo, por exemplo, o Wellington foi um mero espectador da partida, apenas uma defesa que foi até uma bola cruzada, que quicou na frente dele, ele tirou, mas demais, o 4 de julho não conseguiu ser incisivo. E o 4 de julho criou suas principais oportunidades em erros do ABC, o erro do ABC que causou o gol do 4 de julho. O erro de Wellington, que quase ocasiona o gol do Jânio Daniel. O erro no escorregão do Alisson Cassiano, que quase causa o gol do Arthur Flores. Do Zé Flores, perdão. E foram erros do ABC que deram essa chance ao 4 de julho. O 4 de julho não foi aquele time que criou o jogo. E o Tinho, no segundo tempo, eu mal falei o nome do Tinho, como o Diego muito bem trouxe. aqui nos seus comentários finais. Então o ABC tem que sair com um empate com sabor de vitória, diferente como foi lá na Arena Pernambuco, do Retrô, que tomou um gol de empate no último lance de um pênalti que não existiu. Lá o Wellington não fez pênalti naquela, o Suelton não fez pênalti naquela bola. E aí a equipe do ABC acabou saindo empatado com sabor amargo. E como o ABC falou, ou como o Diego Breno falou, o ABC precisa ter essa noção do que não fez no segundo tempo contra a equipe do Retrô aqui, e o que não pode fazer contra o 4 de julho, nem na primeira nem na segunda etapa. O ABC tem que jogar dentro de casa como fez o primeiro tempo aqui em Natal contra a equipe do Retrô. Então o ABC sai aí com um placar, poderia ter sido um pouco melhor. O ABC teve alguma chance que poderia ter sido criada, mas as chances mais claras foram do 4 de julho. Então, por isso, um empate fora de casa, nas condições que foi, num gramado ruim, numa temperatura do jeito que estava, diante de todas essas circunstâncias, o ABC sair de piripiri com um empate é sair de cabeça erguida, é sair com o dever cumprido, que fez um bom resultado. Claro que a vitória teria sido melhor, mas a vitória não veio e o ABC tem que aproveitar uma vantagem mínima que seja, mas é a vantagem de jogar por uma vitória simples dentro do seu domínio, dentro de casa. Então o ABC pode aí, o torcedor do ABC pode sair satisfeito com o que o ABC apresentou hoje, pode sair satisfeito com o que o ABC fez na partida de hoje para sair com o resultado do empate, Rodrigo. Beleza, obrigado Alisson Bala, também narrador aqui que comandou hoje ABC e 4 de julho, 4 de julho ABC, jogo que terminou empatado em 1-1 na cidade de Piripiri. São 17 horas com mais 13 minutos em Natal, 5 da tarde com 13 minutos, chegou a hora da gente eleger ele. O craque do jogo. Meu querido Diego Breno, o glorioso DB, para você quem foi o craque, o destaque da partida. Olha, eu poderia muito bem votar em o Alisson, né, pelo fato que fez o gol, mas eu vou dar crédito ao rapaz que começou a jogada pro gol, que é João Marcos. Que ele entra na equipe, dá uma movimentação, essa jogada do gol, ele parte de forma totalmente individual, acha o Netinho vai e toca pro Alisson. Então o meu voto vai pro João Marcos. Beleza, então um voto para João Marcos é o voto do comentarista Diego Breno como destaque, como craque da partida de hoje em Piripiri. E você, Alisson Bala, acompanha o relator, vai votar diferente? Como é que você enxergou a partida para eleger também o destaque do jogo? Vou votar diferente, quero fazer uma menção honrosa a um jogador do 4 de julho, a partida que fez o Robson Alemão, jogador controlando muito bem o meio de campo ali, mas eu vou ficar com o capitão do ABC, vou ficar com o Netinho. Netinho foi, as jogadas do ABC foram todas pela direita no começo do jogo, era com o Netinho chegando na linha de fundo, o gol do Alisson é um passe do Netinho, então eu vou ficar como craque do jogo aí com o lateral direito, o capitão do ABC, o Netinho. Beleza, então um voto também para Netinho da equipe do ABC, um voto para o João Marcos, coube a mim aqui também aqui decidir, ou embaralhar tudo, né, votar no terceiro nome, mas não, eu vou decidir aqui, eu vou acompanhar, vou fazer a menção honrosa para o João Marcos, que realmente entrou muito bem, o Negueba não estava conseguindo fazer aquela atuação que a gente sabe, né, que é característica do Negueba, mas por tudo que disse aí o Alisson Bala, né, o Netinho de fato participou muito no primeiro tempo, as jogadas da ABC praticamente foram todas com ele ali naquele lado, salvo uma que o Filipinho tentou fazer, mas estava impedido também, e na ausência do meio de campo, né, na ausência do Alan Dias, que o meio de campo da ABC hoje, mais uma vez, não produziu, e isso já era esperado, aconteceu isso durante toda a primeira fase, e aí coube aos lados, né, as laterais do campo, criar essas jogadas, e o Netinho foi muito bem hoje, então vou votar também no Netinho, camisa 2 da equipe do ABC, como destaque do jogo. Então, Netinho, por maioria de votos, eleito aqui pela CBN, o destaque, o craque da partida do empate entre 4 de julho e ABC, 1-1 em Piripiri. 5 da tarde com mais 15 minutos em Natal, a capital espacial do Brasil. Vamos agora trazer uma nota para a arbitragem. Apito na boca, de lá pra cá. Na boca, sem parar. Sua senhoria, muita energia. Qual é a nota que ele vai ganhar? Diego Breno, sua senhoria, Diego Breno, qual é a nota que você dá de 0 a 10 para a arbitragem liderada hoje pelo sul-mato-grossense Paulo Henrique de Melo? Foi uma arbitragem boa, tranquila, foram muitos cartões amarelos, né? Isso a gente pode notar. É, foram muitos cartões, mas também desconfiei a questão do cartão somente para o ABC. Né? Teve algumas faltas também que o 4 de julho cometeu, que eram para cartões e o juiz acabou não dando, mas para o ABC foi liberado os cartões. Né? Eu acho que o pênalti, a gente chegou aqui na conclusão, né, durante a transmissão, que foi pênalti mesmo. Então, assim, ele não chegou a comprometer em nenhum momento. O único ponto aí, né, fica a questão dos cartões. Então, se for para dar uma nota de 0 a 10, na minha concepção, eu daria pelo menos 8. Ok, então tá aí nota 8 para a arbitragem sul-mato-grossense, né, do árbitro principal, Paulo Henrique de Melo, teve como assistente número 1, Cícero de Souza, assistente 2, Marcos Brito, e quarto árbitro do estado do Piauí, o Renan Novaes. Nota 8 para a arbitragem aqui, de acordo com a análise do comentarista Diego Breno. Diegão, agradecer você por ter contribuído conosco, né, aqui na transmissão hoje. Foi muito bacana, muito legal. Nós inovamos aqui hoje. Pela primeira vez, uma rádio do Rio Grande do Norte conseguiu transmitir dois jogos simultaneamente, sem aquela palhaçada de ficar 5 para lá e 5 para cá. Rapaz, eu sou muito puto com isso. Desculpa a palavra. Eu sou puto com isso e a gente, né, esteve de frente a essa situação agora. A CBF marcou os dois jogos de ABC e da América para o domingo, só uma hora de diferença. A gente não queria fazer 5 lá, 5 cá e encontramos essa alternativa, né? Transmitimos o jogo do ABC na íntegra e assim faremos também na semana que vem. Transmitiremos o jogo do América na íntegra, o jogo da volta contra o Motoclube. Inclusive, esperamos contar com você já fazendo o convite aqui ao vivo, viu, Diego? Obrigado por ter comparecido aqui hoje. Valeu, Rodrigo. Obrigado pelo convite. Pode contar já também aqui no próximo domingo. E que bom, né, Bala, que a gente, amigos aqui, estamos na transmissão e que fizemos parte desse lado pioneiro aí, né, de dois jogos que, de fato, a cada 5 minutos fica meio chato, né, para quem acompanha o futebol. Mas, de toda forma, muito obrigado e, se Deus quiser, no próximo domingo estaremos aqui fazendo mais uma transmissão junto com a galera da CBN Natal. Valeu demais. Valeu, obrigado, Diego Breno. Alisson Bala, agradecendo também a você aí por ter vindo aqui hoje, narrou o jogo com maestria mais uma vez, como já é característica aí do seu trabalho. Obrigado mesmo por ter vindo e deixei a sua mensagem final, que também esperamos contar com você no próximo domingo, a Motoclube América. Agradeço o convite já para o próximo domingo, já faço o convite para o torcedor. Próximo domingo aí a gente vai trazer nosso jogo, os dois jogos simultâneos aí, mas aqui na CBN você acompanha na íntegra o jogo que você quiser ouvir na íntegra, você aqui na CBN, você escuta. Eu também não gosto muito desse negócio de 5 minutos não, Rodrigo, eu fico querendo saber o que é que está acontecendo no outro jogo e ninguém sabe. Então a CBN está inovando, parabéns à CBN, muito obrigado pelo convite. A gente espera voltar aqui na próxima semana trazendo as emoções de América e de Motoclube. Quem sabe aí a gente na próxima semana, junto com o Beto de Souza, estaremos comemorando aí a passagem dos nossos clubes para a próxima fase do Campeonato Brasileiro. Vou ficando por aqui, agradecendo ao convite de todos que fazem a CBN Natal, agradecendo mais uma vez a minha participação e pedindo a proteção de Deus para que possamos voltar para as nossas humildes residências na Santa Paz de Cristo. Tenham todos uma boa noite, tenham todos um bom início de semana e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, valeu, Alisson Bala, narrador aqui, que foi a voz do futebol da CBN hoje, durante 4 de julho 1, ABC também 1. E assim nós chegamos ao final de mais uma jornada esportiva. Agradecendo a você, torcedor, pelo seu carinho, pela sua audiência, em mais um compromisso do futebol potiguar, aqui na Rádio CBN Natal. Lembrando que amanhã, a partir das 14 horas, tem CBN Esporte Natal, trazendo toda a repercussão deste final de semana, com comentários e entrevistas a respeito das duas partidas. Lembrando, viu, o jogo da América está rolando. Você que está no YouTube da CBN aqui agora, assim que terminar aqui a nossa transmissão, que já está no final, você fecha a nossa e vai lá de novo no canal da CBN, porque está lá o jogo América e Motoclube rolando, com a narração de Humberto de Souza, os comentários de Newton César e reportagens de Hugo Monte. Então amanhã traremos no CBN Esporte Natal toda a repercussão destas duas partidas. Não perca! A jornada esportiva de hoje teve narração de Alisson Bala, comentários de Diego Breno, reportagens de Rodrigo Ferreira e ancoragem também deste que vos fala, além da parte técnica de Tony de Lima e Paulo Cardoso Júnior. Muito obrigado por ter ficado conosco na transmissão e até mais! Boa noite, torcedor do Brasil!